Meneflego Podcast, episódio 30. O século XX é um século muito interessante de ser estudado porque ele teve contrastes muito grandiosos. É, ao mesmo tempo que você tinha a grande geração, geração ali da Primeira Guerra Mundial, que teve a sua última chance na Segunda e não conseguiu vencer, infelizmente, você também tem Baby Boomers, por exemplo, que são o oposto deles. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de ver o mundo, você tem uma geração completamente esquecida entre ambas. Você tem a geração XY culminando no, na Z e nos Millennials, que levam um estilo de vida que não era sequer pensado, sequer cogitado por essas primeiras. É muito interessante a gente ver como aconteceram as mudanças graduais que formaram o mundo que a gente tem hoje, como a forma de ver o mundo atual, esse em pleno 2020, que tanto gostam de falar, como ele surgiu, como ele foi moldado ao longo do tempo. Então eu trouxe hoje aqui um grande amigo meu chamado Bezed Viriato, tem um canal aqui no YouTube maravilhoso, e é um assunto tão complexo que a gente meio que sai do caminho. A gente queria falar sobre as gerações, as diferentes gerações, e a gente sai do caminho e vai para uma outra coisa, e cai em censura do YouTube, e cai em alt-right, cai em nacionalismo brasileiro, mas acaba voltando e ficou bom, ficou legal. Eu acabei de editar agora e tô feliz com esse podcast, espero que vocês gostem também. Apesar dele ser um pouco off-topic, eu acho que vai trazer bastante coisa nova para todos vocês, muitas reflexões diferentes. Então é isso, Menefrego Podcast, episódio 30, A Guerra de Gerações, com Bezed Viriato. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace Menefrego Podcast, episódio 30. Hoje eu trago aqui o cara que é de longe o convidado mais pedido pelos ouvintes. Qualquer coisa que eu fale aqui, se eu fizer um episódio sobre cruzeiro, se eu fizer um episódio sobre, sei lá, minha própria vida, alguém comenta: chama o Bezed Viriato, que o Bezed Viriato manja disso aí. Então, depois de muita enrolação, depois de um mês e meio de volta, ele está aqui, Bezed Viriato. E aí, cara, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Como é que você tá? Tudo ótimo, cara. Você é muito querido pelos ouvintes aqui do Menefrego. Muitos duvidaram, né? Até algumas semanas atrás, muitos achavam que eu e você era a mesma pessoa. Não só achavam, mas achavam que a gente estava escondendo isso. Os caras acusavam. A gente sabe que é a mesma pessoa, Admita. pare de esconder. Admita. O tanto de mensagem que eu recebi de Admita, cara. Eu percebi isso, cara, quando eu vi a sua participação no GadoCast. E, tipo, metade dos comentários era de gente falando que, obviamente, você era o Menefreu. E a outra metade era de gente falando que não era e sendo xingada pelo primeiro grupo. Você é muito burro, cara. Como assim você não percebe a mesma voz? Eles falam do mesmo jeito. Eles só usam um modulador. Você não tá ligado nisso? Para esses caras vai ser difícil escutar esse podcast, então. Ou esse aqui é o maior trabalho de edição já feito no, nos podcasts. E um de nós é completamente esquizofrênico e se gravou falando sozinho por 1 hora e meia, juntou no final. Ou não somos a mesma pessoa. Tem duas opções aqui. Mas tem a live aí também, né? É verdade, na live quebrou o mito. Cara, antes da gente começar, tem uma coisa importantíssima para te perguntar, que é o seguinte: cheguei à conclusão aqui com meu amigo Luiz Tapetinho, no episódio sobre academia, que dentro do nosso meio, do meio nacionalista, nacional-socialista, só pode ter voz, só pode falar quem tem pelo menos 38 de bíceps. Se o cara tá abaixo disso, se o cara é magrelo, se o cara é gordão, sojado, ele merece ser censurado até ele entrar no shape. Então, pergunta importantíssima, e essa aqui pode ser a entrevista mais curta da história do Menefrego, dependendo da resposta, cara. Qual é o tamanho do seu bíceps? Passa no, na qualidade mínima aí? Cara, há 2 meses atrás, antes de sair da academia da quarentena, eu medi 43,5 mais ou menos. Então, Ah, tá muito bom. acho que eu passo. 43,5 Agora, tá tranquilo. só que eu não medi faz 2 meses, então agora pode ser que se eu medir agora, pode ser que acabar aqui. Cara, eu parei de fazer medida também porque eu ficava triste. Tipo, eu saí da academia, eu fiquei uma semana em casa e diminui 1 centímetro. Eu falei, ah, uma semana, beleza, né? Daqui a, no máximo, 15 dias voltou à academia. Aí passou 50 dias e não voltou à academia ainda. Eu parei de medir. Tem uma fita aqui em casa, eu escondi pra não ficar triste mais. Não, cara, eu me pesei no. Depois de um mês eu já tinha perdido 2,5 kg. É triste, né, cara? Aí na sua cidade, estado, sei lá, já abriu academia de novo ou tá fechado ainda? Vai abrir hoje. Hoje eu volto. Puta, aí sim. São Paulo, Dória adiou até o meio de julho, mais 50 dias. Mas aqui. Na cidade de São Paulo ou no estado? No estado. Não, na cidade de São Paulo. Ah, que ótimo. Ia abrir hoje, mas foi adiado porque a gente foi considerado um foco de histeria vírus e aí mais 50 dias trancado em casa. Não, na minha cidade aqui vai abrir hoje. E aí, Cara é boy. eu. Hã? Cara é boy. Claramente boy. É. Você mora na metrópole, eu que sou boy? Você tem academia, pô. Eu não tenho. De eu tô nada morando em metrópole. Eu vou nas academias de bairro ainda, subúrbio. Uma coisa muito pertinente ao nosso assunto aqui hoje, adiantando já o tema, é o seguinte: aquele episódio que eu falei sobre haverá futuro, eu não entrei muito na geração atual simplesmente porque eu não conheço diretamente a geração atual. E aí, gerações anteriores têm diferença entre elas, tipo a geração dos anos 60 é diferente da geração dos anos 80, e antes disso também, sei lá, a geração de 1500 claramente devia ser diferente da geração de 1530, a gente só não tem muito contato porque a gente está muito distante. Mas essa diferença é uma coisa pequena, é tipo, não, essa daqui eles gostavam de tal música e aqui eles passaram a gostar de outra. Mas atualmente, cara, com essa geração de zoomers que nós temos, como eles chamam, de e-girl, de ANCAP que fica na internet refutando o mundo inteiro, essa geração de gamers e jovens modernos, ela é completamente diferente de qualquer outra coisa que aconteceu, cara. Inclusive da gente. Tipo, nós que temos 25 anos pra cima, a gente não se identifica com os caras de 15, 16 hoje em dia. E o Viriato, ele é alguém que ou é muito corajoso ou é muito maluco, mas ele tem uma conta no Twitter ativa hoje em dia ainda. E ele tem contato com essa galera. Passa o dia lá passando raiva com essa turma. E veio aqui pra falar especificamente sobre essa geração, o que a gente pode esperar dela é meio que uma extensão bem mais detalhada do episódio de Se Haverá Futuro, mas focando realmente nos que serão o futuro, nas e-girls que serão as futuras mães daqui a 10 ou 15 anos. Cara, primeiro, por que você faz isso? Tipo, você tem algum problema de sanidade para ter uma conta no Twitter e aguentar? E segundo, qual era a sua percepção do jovem? Pra gente que é um pouco mais velho do que o jovem atual. Qual é a sua percepção do adolescente, da criança de hoje, antes de começar o seu canal do YouTube, antes de ter contato direto com eles? E qual é hoje que você entra lá no Twitter e vê hashtags absurdas? Bom, cara, eu tinha criado o Twitter, a intenção no começo era para promoção mesmo, para promover. Só que aí eu fui interagindo mais e tal, fui ganhando tração e meio que minha conta no Twitter acabou virando outra coisa, praticamente a parte que eu faço no canal, entendeu? Meio que. Muita gente lá posso nem sabe que eu tenho conta no YouTube. Mas acho que a visão que eu tenho da geração atual, da geração no Zoomer, não mudou muito não, continua mesmo, pra falar a verdade. Antes de eu criar, bem antes de eu criar o canal, aliás. Eu não sei, quantos anos você tem? Tenho 24. Então você tá meio que na beira ali do millennial e do Zoomer, né? Acho que Salteito um vale a pena pouco. a gente fazer tipo uma meio que uma diferenciação entre as gerações mais relevantes atuais, né? Porque primeiro você tem ali os baby boomers, né? Nascido depois de 45 até mais ou menos uns 1964 ali, 65. Geralmente Essa turma já morreu, cara. A gente usa boomer pra o pessoal. Quem tem mais de 30 anos é boomer. Tipo, o jeito que a gente. Não, mas vamos fazer uma tração Mas como posso dizer, exata, mas histórica. mais Beleza. objetiva. Então ele tem o boomer ali, nascido de 45 até 64. Geralmente as gerações vão ter esse lifespan aí de uns 18, 20 anos. Aí de 64 para mais ou menos 83, 82, você tem a geração X. Aí de 82 para mais ou menos uns 95, 96, você tem ali a geração Y, os millennials. E aí, de 96 para frente, até, sei lá, 2012, você tem a geração Z, entendeu? E a questão é que, nunca na história, já vamos deixar isso bem claro aqui para o ouvinte entender, nunca na história, até ali os boomers, você teve uma diferença cultural de uma geração para outra tão grande quanto você teve no século XX. Principalmente porque, né, você pega ali, os boomers foram os primeiros a crescer no mundo pós-45. Então já começa ali, né? Eles já são os primeiros a crescer no mundo dominado pelo grande nariz. Então, não tem essa. Exatamente, é a primeira geração que sofre a lavagem cerebral pós-guerra. É o cara que ele é branco, ele cresce aprendendo que ele é culpado de tudo de ruim do mundo. A escravidão é culpa dele, o holocausto é culpa dele, tudo que acontece, o racismo, tudo é culpa dele. E a mulher que cresce tendo a liberdade sexual como uma pauta que antes sequer era discutida, a partir da geração boomer já é... Não, temos que discutir isso nas faculdades, temos que inserir a mulher no nosso meio. Então ele sofre isso mais diretamente. Exato, você tem vários ali acontecimentos na geração do boomer que define eles, né? Ali, Woodstock, a revolução sexual, a luta por direitos civis nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, entendeu? E claro, todo aquele, toda a academia no mundo, né, todas as universidades completamente aparelhada por você sabe quem. E aí os caras institucionalizam essa lavagem cerebral ao redor do mundo. Depois de 45 eles proíbem, né, você sequer falar de várias ideologias. E isso aí criou o status quo do boomer. Não só isso, né, o boomer também, mais no primeiro mundo, né, aqui no Brasil nem tanto, em parte, né, acho que nas cidades grandes aconteceu isso, mas o boomer foi a primeira geração a crescer com TV, entendeu? Tipo, nunca na história você teve uma geração que cresceu focada na TV, que é basicamente um meio 100% eficiente de programas de propaganda, que prende o cara ali o dia inteiro naquilo, entendeu? Então o boomer, ele é o primeiro a crescer nisso. Mas eu acho, cara, que tem uma coisa que diferencia o boomer dessas gerações futuras. Que o boomer, ele cresce tendo influência direta da TV, mas ainda existia na época essa relevância da família, de núcleo familiar. Então o cara cresce tendo influência da TV, mas ele tem a mãe e o pai dele em casa. Tipo, a TV é uma coisa distante, a TV é onde ele vai passar as manhãs antes de ir pra escola. A geração que eu acho que foi fodida pela TV, a gente vai avançar e chegar nela, mas é a geração pós-boomer, que seria a geração Y. Geração X. A geração X. Porque é a geração resultante dos boomers, que começa a ter divórcio, começa a ter mãe solteira, isso aí vira uma febre mundial. E essa geração é criada pela TV. Tipo, ela é literalmente criada da hora que acorda até a hora que vai dormir. O boomer, ele, nisso aí, ainda se salva um pouco, porque ele tem uma influência muito forte, mas ele ainda tem a presença do pai pra bater nele quando ele faz coisa errada. Ele não é... Quem criou ele não foi a Mara Maravilha. E não só isso. O boomer, os pais deles viveram naquele mundo anti-45. Então já começa aí, entendeu? Os pais dos boomers são uma geração muito melhor do que os próprios boomers. E não só isso também. Nos boomers acontece um fenômeno que eu já critiquei várias vezes, que é o êxodo rural. Entendeu? Toda essa propaganda que foi gerada em volta do boomer não teria acontecido se ele não tivesse sido, sei lá, convencido de uma maneira materialista a todos fugirem para a cidade para ganhar mais e mais dinheiro. Então, isso foi... Você pode dizer que foi por causa, sei lá, de uma vitória do capitalismo na Segunda Guerra, enfim. Mas, de qualquer forma, você tem meio que essa ordem de acontecimentos, né? O primeiro acontecimento, de fato, dos boomers é o êxodo rural. Então, eles todos saem do campo, né? A maioria deles cresceu no campo. Tipo, a grande maioria dos boomers cresce no campo, mas aí chega na adolescência, na vida adulta, vai todos para a cidade. Aí, na cidade, que eles começam a mais sofrer essa doutrinação. Né? Principalmente no Brasil, isso é um cenário muito, muito mais... como é que eu vou dizer? É uma coisa que você vê muito mais entre os boomers, principalmente dependendo da região que você for, né? Mas no Sudeste você vê isso bastante. A maioria, sei lá, das pessoas que moram em cidade grande no Sudeste, todos saíram, o avô, o pai boomer saiu do campo. E no Brasil isso acontece muito hoje em dia também, cara. Essa diferença, ela fica clara porque, por exemplo, se você vai em cidades do interior, hoje em dia o pensamento geral lá é mais conservador do que nas grandes cidades. Ah, mas isso então... é o mundo inteiro. Mas nos outros países o êxodo rural já está meio que no estágio final. Então você tem muito poucas comunidades rurais hoje em dia. Tem aqueles caras excluídos, Amish, Mormon, esses caras estão ainda. Mas comunidades grandes rurais estão acabando. Aqui a gente tem contato direto. Aqui você pode ir no interior, você pode ir no interior de Minas Gerais, por exemplo, e ver milhares de pessoas que vivem no meio rural e são muito mais conservadoras do que na cidade. Que logo vai acabar também, porque, por exemplo, minha família é do interior. O que acontece lá é que o pessoal mais velho continua lá, porque tá acostumado a essa vida. Mas os filhos, assim que eles têm 18 anos, eles saem e vêm pra São Paulo. Exato. Então, logo acaba, vai morrer todo mundo. É isso. A questão é que, tipo assim, isso já estava acontecendo nos outros países há muito mais tempo. No Brasil só tem, sei lá, uns 10, 20 anos de atraso nisso. Então, por exemplo, você vai no interior de qualquer país no Ocidente, é pra só idoso. Você não vai ver muita gente abaixo de 40 anos. É difícil. Mas. Vamos pra falar. Não, eu ia falar pra você continuar, que tava muito bom até aqui. Ah, Boomer então. é a geração com contato direto com a TV, contato com a propaganda, e qual é o resultado disso? Não, o resultado disso é. Vamos fazer o seguinte, vamos definir uma coisa. Vamos separar essas quatro gerações aí principais que eu falei, os baby boomers, geração X, os millennials e geração Z. E vamos, para resumir, basicamente, o que eles são, vamos usar uma palavra só, entendeu? Uma palavra diferente para cada um, uma característica diferente para cada um. Vamos pegar os baby boomers aí. Os baby boomers, se você ver o que regeu eles, foi materialismo, entendeu? Materialismo foi exatamente toda a cultura gerada por eles, toda. Os acontecimentos que aconteceu na geração deles, as coisas que eles fizeram, você vê que é regido por materialismo, entendeu? Esse êxodo rural para ir para a cidade para ganhar mais dinheiro, entendeu? Essa busca incessante por conforto, toda essa como é que eu vou explicar? Depois, né? Quando eles chegam no poder, eles fazem o quê? Eles fazem uma porrada de guerra, principalmente no Oriente Médio, né? Eu tô dizendo os boomers mais americanos agora, porque eles buscavam o quê? Mais dinheiro, entendeu? Então, a característica que eu diria, né, minha opinião, isso, que rege os boomers é materialismo. Entendeu? Tudo que você vê deles é materialismo. Concordo plenamente. Acho, inclusive, que. Sei... Não, isso aí vai estender um pouco. Vou guardar aqui o que eu ia te perguntar. Vamos continuar falando das próximas, que eu tenho uma pergunta sobre os boomers, especificamente, que vai sair do tema. Então, melhor fazer agora, e a gente continua para as próximas. Seguinte, muita gente vê a geração boomer como a última geração que tinha saído. Então, quando você pergunta pro cara, oh, se eu pudesse viver em um período da história, qual seria? O cara fala, não, queria voltar para 1950, que é aquela época que era bom, aquela época tudo funcionava, o mundo era conservador, e eu podia casar, e a minha mulher ia me respeitar, não sei o quê. Eu acho que não, cara. Que ali já tava tudo dando errado. Não tinha o estado que a gente tem atualmente de depravação, porque não tinha tempo ainda, mas a raiz já tava ali. Em 1950 você já tinha clube de strip aberto no mundo, você já tinha a Playboy Já, já. funcionando, a indústria pornográfica Sim. já funcionava, a indústria das drogas forçando, por exemplo, alucinógeno como uma coisa legal, já estava todo vapor. Então, muita gente está ouvindo agora a gente falar de boomer achando que essa geração é assim, não, porque esses caras eles eram a última geração que ainda estava de pé, mas não, não era não, cara, os caras já estavam fodidos desde aquela época. Não, eu falo isso num vídeo, chama Jovem Reacionário, que basicamente, resumindo o vídeo rápido, em uma frase, tipo, hoje em dia todo jovem só olha pro passado, entendeu? A diferença é qual o passado que eles olham. Mas de qualquer forma, esse negócio de que os anos 50 eram ultra tradicional, isso é uma desilusão gigantesca. Eles olham, olha só, isso também mostra como essas próprias pessoas têm uma visão materialista. Porque eles olham pros anos 50, anos 60, e olham aquilo. E eles acham que é bom de uma forma materialista, entendeu? Eles não conseguem perceber que a tradição real, entendeu? Os valores, a busca por um transcendente, se você acredita nisso, ou a própria religião. Eles conseguem ver que aquilo ali já tá tudo morrendo depois de 45, entendeu? Eles veem o Então. cara com um Cadillac, um charuto e fala, porra, quero ser esse cara. Foda-se Exato, o entendeu? resto, quero E só. esse cara no porta-luva ali do Cadillac tem uma revista Playboy, entendeu? O cara vai no puteiro, entendeu? A mulher dele se enche de remédio, entendeu? O filho vai no Woodstock, esse tipo de coisa. Eles olham só, tipo, a camada de cima, entendeu? Mas a questão é que, nos anos 50, toda essa degeneração que a gente vê hoje já estava surgindo só que por baixo dos panos. O tradicional podia estar ali de forma física e uma máscara tradicional por cima, mas a podridão já estava toda em volta ali, tudo por baixo. Você acha que a geração anterior, que eles chamam de a grande geração, a geração da Primeira Guerra Mundial? Na verdade, não. A geração anterior é a geração silenciosa, que é os nascidos entre 28 e 45. Chama de geração silenciosa para explicar para o 20, porque nessa época, como teve uma crise muito grande ali nos Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial, nasceu muito pouca gente. Então, eles chamam de geração silenciosa. Você acha que é ali? É esse ponto onde todo mundo olha e fala, não, aqui as coisas estavam boas, aqui ainda tinha saída. E se não for, qual você acha que foi a última grande geração? O ponto onde o Ocidente ainda tinha alguma salvação. Não, eu discordo com o que você falou, né? A geração grandiosa, porque a geração grandiosa, tipo, é uma geração anterior à geração silenciosa. Eu só tô desenhando a linha cronológica aqui Pra colocar pro. todo mundo, né? Pra não pular ninguém. É tipo, a geração é silenciosa mesmo, a gente até esquece dela. Mas tipo, a geração grandiosa foi a última chance mesmo, você tá certo, porque, bom, acho que quem tá ouvindo esse podcast já sabe o que aconteceu ali em 45, né? Foi a última chance ali, entendeu? Então. E perdeu, entendeu? A geração grandiosa teve ali a sua última chance em 45 e perdeu. Então, tudo que a gente tá vivendo agora é no resultado daquilo, entendeu? Tá no, no, na cena pós-créditos do filme, que já É. acabou já, da pior forma. E não tem previsão de ter continuação. Bom, mas vamos entrar então na geração seguinte, né, na geração X. Bora. A geração X, eles, é que nem se falou antes, eles são os primeiros a serem praticamente criados para a TV. Eles são os primeiros a crescerem nas metrópoles, certo? Que os boomers, a maioria cresceu no campo e depois foi para a cidade. A geração X não, agora eles crescem na cidade, crescem com a TV. Eles crescem. A maioria deles tem uma escolaridade bem, bem maior que a dos boomers da geração anterior. Principalmente porque, como eles cresceram na cidade, né, todos eles tinham acesso à educação ali fácil, o que não é a maioria dos boomers. Só que esse acesso à educação fácil também significa o quê? Acesso à doutrinação mais fácil também. Porque, né, ali na época que a geração X cresce, as escolas, principalmente no Brasil, as pessoas adoram falar como a ditadura aqui foi ultraconservadora, não sei o quê, mas é mentira, né? As escolas e universidades já estavam todas tomadas por comunista. Então, já estava acontecendo doutrinação logo ali. Enfim, e aí também na geração X começa esse negócio de que a gente vive hoje, de tipo, todo mundo tem que trabalhar, quer dizer, estudar, estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, pagar imposto e morrer, entendeu? Em toda a humanidade até ali não tinha muito isso, entendeu? Esse negócio de tipo, se você não for pra faculdade, você não vai ser ninguém, entendeu? É aí que começa, na geração X. E a geração X também, ela sofre uma pressão gigantesca por causa disso, porque. É, a geração as duas gerações anteriores, né, o boomer e a geração silenciosa, eles têm esse negócio de não, eu batalhei, eu saí do campo, eu vim pra cidade, eu fiz dinheiro, eu comprei casa, eu fiz isso, entendeu? E a geração X agora tem que se elevar a isso. Só que eles já as coisas já começam a dar errado na sociedade para eles, entendeu? Então, para eles fica mais difícil chegarem nesse nível que a geração anterior e a geração dos pais deles tinham. Enquanto eles estão nesse status quo aí, que se eles não conseguirem isso, eles não são ninguém. Então, para voltar naquilo que eu falei das características, a característica que define a geração X é niilismo. Olha só, vou explicar por quê. Quando você pensa em geração X, o que que você pensa? Se eu fazer uma imagem na minha cabeça, a imagem é alguém que cresce sem presença dos pais, porque mãe solteira ou porque os pais trabalham o dia inteiro, então o cara não tem muito contato. É, cresce totalmente entregue ao materialismo que foi criado pela geração boomer. Esse cara já cresce com isso, é uma coisa presente. Inclusive, é muito comum aqueles documentários sobre indústria de brinquedo, indústria de videogame, eles sempre focam bastante nessa geração. Tem uma série da Netflix chamada Toys R Us, que mostra a história dos brinquedos. E eles falam o tempo todo que eles tiveram um crescimento absurdo na indústria, porque até 10 anos atrás, 10 anos atrás na visão da época, né? É, não vendia, tipo, brinquedo era uma coisa que você comprava uma vez por ano para criança, e naquela geração os pais não tinham como passar tempo com a criança e compensavam comprando coisa. Então eles criavam toda uma indústria em torno disso, vendia coisa na TV, a criança comprava. Toda semana as crianças ganhavam coisa nova, e assim, para a indústria era muito bom, porque essa geração estava consumindo muito mais. Mas para essa geração em si, era uma geração que crescia sem nenhuma referência, crescia sem nenhum contato com coisas elevadas. O cara ia para a escola, mas na escola ele aprendia propaganda pura, ele não aprendia nada real. É, ele chegava na adolescência, na vida adulta, muito menos preparado que os pais dele, que não tiveram a escolaridade que ele teve, mas tiveram uma vida melhor, uma vida mais organizada. Eles não tiveram o contato com a religião, por exemplo, deixa de ser uma constante. Nesse momento a gente tem não só o crescimento dos divórcios, mas também do número de pessoas que se declaram ateias no mundo todo, especialmente países de primeiro mundo. Então, Essa geração, pra mim, se eu for fazer imagem, é um cara sozinho no quarto brincando com o boneco do He-Man dele, com a TV ligada, sem o pai e sem a mãe. É a forma que eu vejo essa geração. Exato, cara. E olha só, quem que você descreveu aí? Você descreveu o símbolo da geração X, cara. Você contou a história dele praticamente. O Kurt Cobain. Não Puta, é? mano, verdade, cara, nem me liguei nisso. Então, qual é a maior manifestação, as maiores no caso, a maior manifestação cultural da geração X? Grunge, entendeu? Grunge, punk, esse negócio de tipo, ah, nada importa, eu vou aqui me cortar, eu vou aqui ficar enchendo a cara com os amigos, entendeu? Tipo, o É o cara que ele movimento é grunge. vazio, que ele acha que nada importa, justamente porque ele tem tudo. Tipo, ele Exato, tem o que exato. qualquer pessoa, em qualquer outro momento da história, se tivesse, estaria muito bem. Só como ele não tem o básico, ele é vazio, e sendo vazio, ele cria arte vazia também. Isso Exato. bate muito com uma coisa, cara. Eu gostaria de. Bom, queria que você comentasse isso aqui. Em faculdade, geralmente, se ouve muito um papo de não, porque a pessoa comum, hoje em dia, ela tem uma vida muito melhor do que. Alguém na Idade Média, ela vive melhor do que um rei, porque você tem mais comida, você tem mais acesso às coisas. Olhando Um pelo lado paralelo. materialista, isso é verdade. Porque realmente, hoje uma pessoa normal, tipo eu e você, a gente pode ligar no iFood e receber comida em casa. No passado isso não existia, então a gente tem acesso às coisas muito mais fácil. Só que esse acesso é muito mais vazio, porque as coisas não têm significado, não têm sentimento mais, não tem nada intrínseco a elas. E eu acredito que isso é muito ligado. Não avança muito que a gente vai falar dos zoomers daqui a pouco, que é a geração atual, mas eu acredito que isso é muito ligado, essa facilidade em conquistar as coisas, à depressão. Você não coloca valor nas coisas que você tem, então aquilo perde o valor automaticamente, porque você não conquistou de qualquer forma. Você acha que essa geração. Estou tentando lembrar na cabeça qual ainda, mas geração Y, ela é um X. sintoma claro disso? O Kurt Cobain, por exemplo, é um exemplo. Sei lá, o Sid Vicious, que é um ícone punk famoso. Toda essa geração de grunge dos anos 80 e 90. Você acha que eles foram o primeiro sintoma claro disso? Pessoas crescendo com acesso a tudo, com o um mundo fácil à sua disposição, mas sem qualquer significado para eles? Ah, sim, cara. A geração X é o pico disso. Eles são a primeira geração. Os boomers são. Os últimos que passam, sei lá, a maior parte da vida deles buscando por conforto, só que agora a geração seguinte tem todo esse conforto já e eles não buscam por ele, entendeu? Ele já cresce nele. Então esse conforto gera um vazio, sim. Agora, voltando ao que você falou da Idade Média, é meio que. Até esse negócio de que eles tinham uma vida mais materialisticamente mais difícil também é meio que balela, entendeu? O plebeu médio medieval, ele trabalhava muito menos do que o boomer, entendeu? Ele trabalhava de verdade, mesmo algumas vezes no ano, né, em época de colheita e tal. Mas durante o ano ele não trabalhava tantos dias, ou tanto quanto o assalariado médio trabalha hoje, né? Trabalhava menos, tinha mais garantia, mais segurança, pagava menos imposto. Tudo Esses isso, e caras não. são ANCAP que ficam, não, imposto é roubo, você tem que ser mais tradicionalista que qualquer outra pessoa, cara. Porque a Idade Média é Exato. o exemplo de Estado funcional. Pagava imposto para segurança e tinha segurança, e se seu rei não te desse segurança, você tirava ele do poder e pronto, resolveu. Ó, outra coisa, esse negócio de que a alimentação dos plebeus da Idade Média era pior que a nossa, que era aqueles eles só comiam, como é que fala? Gororoba, esse cacete. Isso aí é uma puta balela. Eu assisti um documentário uma vez que. Diga-se de passagem, né? Documentário hoje em dia não é essas coisas, não é muito confiável. Mas, entendeu? Esse era um documentário feito por uma empresa independente inglesa, e era sobre como os plebeus. Se alimentavam, os plebeus ingleses se alimentavam na Idade Média, desde a Idade Média baixa até a Idade Média alta até a Idade Média baixa. Então, sabe qual que era o que eles mais comiam? A proteína mais comum pro plebeu inglês? Não sei, cara, qual era. Salmão. Caralho, Porque, nunca ó, chutaria isso. olha só, os nobres, geralmente, eles não pescavam, eles iam pescar como uma prática de plebeu, como uma prática de pobre. Então, eles não pescavam. Quem pescavam eram os plebeus. Então, tipo, salmão, frutos do mar. Frutos do mar não tem fruto do mar, né, na Inglaterra, né? Tem aquela fish and chips, né? Mas você vê depois. Mas os rios, tipo, era livre para você pescar. Entendeu? Qualquer um podia chegar lá, pegar um salmão e ir pra casa. Entendeu? O que não podia fazer era caçar, tipo, cervo, que era geralmente era reserva para os nobres. Entendeu? Eles cercavam a floresta ali e só os nobres podiam caçar ali. Enfim. Então. A base proteica, entre aspas, da dieta do plebeu inglês era o salmão que ele pegava no rio. Não só salmão, mas como vários outros peixes, né? Então, tipo, essa ideia de que o plebeu era um ferrado que não comia nada, essa é uma balela. Coloco muito nisso também, cara, o negócio de filho. Ah, não, porque na época as pessoas tinham muitos filhos, então a vida era muito difícil. A imagem que a gente tem normalmente de filmes, de coisas assim, é o cara morando numa casa pequena com 15 crianças e todo mundo passando fome e ele se matando para conseguir alguma coisa. E não entende que isso era justamente uma coisa boa para eles. Inclusive, o Marx, quando ele chama esse cara de proletariado, ele é proletariado porque o que ele tem a oferecer, o que ele tem para se garantir é a sua prole. O proletariado para Marx não é o trabalhador, não é o cara que está na fábrica em si. O proletariado é o cara que depende de sua prole. Então, o operário, para não, né, o plebeu inglês dessa época é um exemplo de proletariado que deu certo, porque o cara, ele trabalhava nos períodos que ele precisava trabalhar, período de plantação e colheita ele trabalhava, mas assim, durante o resto do ano ele tinha uma vida muito boa, uma vida com tudo que ele precisava garantido. Ele já tinha trabalhado, já tinha conseguido comida, então ele se mantinha com aquilo. E a vida dentro daquele ambiente era muito assim, ele estava casado, tinha vários filhos, educava os filhos como ele queria, sem acesso à propaganda. A mulher dele se focava totalmente na vida familiar e o que ele tinha que fazer era trabalhar, e quando tem guerra ele tinha que ir lá ajudar na guerra. E ele nem era um cara de linha de frente, porque normalmente você tinha os soldados que eram treinados para isso e se dedicavam a isso, em troca ganhavam terra. E esse cara, ele era só alguém que ia lá para ajudar, para levar mantimento. Então a vida média do cara era muito melhor do que a vida atual, a alimentação era melhor, o âmbito familiar que ele tinha era melhor, e tudo o que fazia essa vida ser boa é o que hoje é colocado como ruim. Não, porque eles comiam muito mal, tipo, isso salmão realmente não sabia, mas é muito forçado o negócio. Não, eles comiam muito mal, eles passavam fome, coitados, os caras deviam sofrer demais, e hoje a gente tem comida em abundância. A nossa comida em abundância é hambúrguer do McDonald's que a gente pede e o cara entrega em casa. A comida em abundância dos caras era salmão. A nossa vida familiar confortável é você poder chegar aos 35 anos sendo pai de pet ou mãe de pet, porque você não foi obrigado pela sociedade a ter filhos e entrar no sistema. Esse cara, ele tinha 30 anos com 5, 6 filhos e todos educados como ele queria educá-los. Isso é foda, né, cara? Puta. É um resultado direto que a gente está falando aqui, como a gente foi perdendo esses valores e como geração após geração as coisas que eram boas deixaram de ser automaticamente. Sim, e não, a gente meio que deu a volta aqui no assunto, mas essa questão das gerações também, quando você olha na Idade Média, não só na Idade Média, você olha tipo, em toda a humanidade, até mais ou menos, sei lá, século XIX, até a Revolução Industrial, puxar meio que para um lado pé de casinha aqui, mas enfim, até a Revolução Industrial. De uma geração para outra, você não via mudanças absurdas na cultura ou na tecnologia, entendeu? É ali na Revolução Industrial que começa esse negócio de, tipo assim, a geração anterior está completamente desconectada da cultura e da tecnologia da geração seguinte, entendeu? Até lá não existia isso, não é verdade? Verdade, e não só está desconectada, como ela rejeita essa cultura. Tem uma rejeição completa de, tipo, eu não vou ouvir isso aqui porque isso aqui é coisa de velho. Eu não vou ler isso aqui porque isso aqui é coisa de velho. Eu não quero coisa de velho, eu quero coisas de jovem. E a tradição é abandonada, e não só abandonada, como rejeitada também. A cada geração você quer criar uma nova tradição, e essa nova tradição, obviamente, não vai durar porque a próxima vai rejeitá-la da mesma forma. Exato, cara. E voltando na questão da geração X, a geração X também, ela é a primeira que começa a olhar para o passado com esse olhar de vangloriar o passado, que a gente tem muito comum hoje, de ficar olhando para o passado para tentar ver um futuro, entendeu? Mais ou menos. Uhum. Tipo, um exemplo disso, você tem até um podcast aí, um episódio muito bom, que é o Black Metal, tipo, Black Metal norueguês, entendeu? Que, o Varg é um exemplo disso, entendeu? O Varg é um exemplo de você, da geração X, de olhar para o passado para ficar vangloriando as coisas do passado, porque o futuro não tem esperança nenhuma, entendeu? E aí volta nessa questão do niilismo, entendeu? O niilismo toma conta da geração X, aí alguns, tipo Kurt Cobain, abraçam isso e simplesmente vira isso, faz parte da personalidade deles, e eles acabam com uma 12 na boca, e outros vão que nem o Varg, entendeu? Que eles querem essa volta ao passado, sei lá, como eu posso dizer, idealizando o passado de uma forma extrema, e acaba com o Varg achando que ele é um nerd mental, entendeu? Uhum. Então é isso, cara. A geração X é a primeira a crescer nesse materialismo incessante do século XX. Eles têm uma mudança tecnológica gigantesca da geração deles para a geração passada. E eles são o primeiro, né, a começarem a ter contato com a internet ali nos anos 90. E aí já começa a chegar na próxima geração, né, que é a geração dos millennials, geração Y. Que... Uma coisa importante, cara, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Duas coisas, na verdade, que foram bem acentuadas aí. Primeiro, a questão das drogas, que começou a ser bastante divulgado e deixou de ser algo que era escondido, que era mal visto, e passou a ser algo aceito. E nessa geração, enquanto a geração lá, Woodstock, usava maconha escondido em Woodstock, depois voltava para a cidade e fingia de trabalhador, colocava o terno e ia trabalhar, a geração X não, eles se orgulhavam de fazer coisas ilícitas e achavam isso legal. E segundo, a liberação sexual, que é uma arma muito usada pelo nariz para prender pessoas, prender especialmente mulheres. A ideia de que não, agora você é livre sexualmente, agora você não tem mais as amarras do machismo e tudo isso. A geração X, ela foi a geração que mais passou por isso, cara. Hoje a gente vive num mundo pós-revolução sexual, pós-revolução das drogas. Mas essa geração, ela enfrentou isso de frente. Era a geração que os caras achavam ok você usar LSD o dia inteiro, porque você estava abrindo as portas da sua mente, então não tinha nenhum problema. É a geração que se viciava em heroína porque achava legal. O cara falava, puta, tá todo mundo usando heroína, eu vou usar também. E achava isso libertador e morria. Queria que você comentasse essas duas coisas, cara. Drogas e liberação sexual para essa geração. Qual é o resultado disso para eles? E como isso aconteceu como um todo? Olha só, cara. Para começar na liberação sexual. Né? Essa liberação sexual, a revolução sexual... Ela começa bem forte nos boomers, né, principalmente o símbolo do hippie ali, Woodstock e tal, é o exemplo das duas coisas, da liberação sexual e das drogas. Então, nessa questão da revolução sexual, tem um livro do E. Michael Jones, acho que é bem famoso, todo mundo conhece, é o único dele que tem em português, que é o Libido Dominante, Revolução Sexual e Controle Político, acho que é esse o título em português. Que o Michael Jones, ele é um boomer e ele cresceu sendo um cara contra a revolução sexual durante a revolução sexual, entendeu? Então, é por isso que ele tem uma perspectiva bem única sobre isso. Porque ele tava ali vendo os amigos dele, os colegas dele indo para essas coisas, indo para esses bacanal que tinha, né, desses hippies nessa época, e ele era completamente contra aquilo, ele tava indo pra igreja. Então, ele presencia essa revolução sexual acontecendo nos boomers, ele aponta qual vai ser o resultado disso, entendeu? Ele aponta que o resultado disso vai ser divórcio, vai ser, que nem ele fala, broken minds, né? Vai ser as mentes destruídas. Ele fala que a liberação sexual é uma forma de controle político, entendeu? E eu recomendo que você leia o livro dele, o ouvinte, não sei se você já leu. Já li. Mas, ele, inclusive, é a primeira pessoa a falar isso, cara, e acertou em cheio, que liberação sexual seria uma forma de controle político. E ele coloca como uma coisa, na época, que seria usada no futuro... Para ambos os lados, tanto o lado conservador quanto o lado liberal, ambos terão pautas na liberação sexual, porque ela se tornará política, não será só uma questão social. E acertou muito, muito, porque é o que a gente tem hoje no debate político americano, por exemplo. Conservador discutindo criança traveco, conservador discutindo se gays devem ser aceitos no partido republicano ou não. Isso aí foi muito bem. Eles nem debatem mais, eles só balançam a bandeira colorida. E o que vale lembrar é o seguinte, ó, pra lembrar isso pro ouvinte, tem nada a ver com o podcast, né, mas o Michael Jones, ele é um autor que todo, eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas vale repetir, ele é um autor que todo desses conservadorzinho brasileiro aí que tem canal, tipo, melhor não mencionar o nome, mas vocês sabem o que eu tô falando, tá? Os caras que tem tipo 1 milhão, 500 mil, 800 mil inscritos, 3 milhões de inscritos, vocês sabem o que eu tô falando, esses caras que tudo tem loja de livro aí, todos esses caras vendem o Libido Dominante na loja deles. Todos eles têm vídeo falando disso, todos eles recomendam. E por que todos esses caras recomendam? Porque um certo cara aí recomendou, né? Um cara aí que mora nos Estados Unidos. Você sabe quem que é. E todos esses caras falam desse livro. Pessoal, o cara que tá ouvindo agora e ele não sabe quem é, tipo, ele não tá por dentro do assunto. A gente fala o povo escolhido, ele fica, como assim povo escolhido? Quem é? Fala o cara que mora nos Estados Unidos, ele, quem? O Michael Jordan? Será que foi o Michael Jordan que recomendou? Quem ele tá falando? O cara, não sei como ele chegou aqui, né? Mas enfim. E Michael Jones, todos esses caras falam eles só falam desse livro de Michael Jones. Por quê? O Michael Jones tem uma outra caralhada de livros sobre influência do grande nariz. Entre eles, um livro que eu acho muito bom, que recomendo todo mundo ler, que é o The Jewish Revolutionary Spirit. and its impact on world history. Não tem em português esse livro, então você vai ter que ler em inglês. Se você não fala inglês, paciência. Mas nesse livro ele meio que traça ali uma linha histórica de inúmeros e inúmeros acontecimentos revolucionários onde teve influência do Grande Nariz, entendeu? E esses caras nunca falam desse livro, né? Nunca, nunca. Mas enfim, né? Era só isso. Isso não é raro não, cara. Acontece com todos os grandes autores que citam isso em algum momento. Lutero é um outro exemplo. Todos os caras ignoram a parte woke deles e focam só no resto. Então, eles fazem um cherry pick com qualquer autor que eles gostam. Tipo, Chesterton é um bom exemplo disso. O Chesterton tem várias coisas que ele fala contra o capitalismo. E esses caras aí que adoram falar de Chesterton nunca falam dessas coisas que ele fala contra o capitalismo, não é verdade? Uhum. Enfim. Continuando aqui na geração Y, dos millennials. Os millennials, eles são a primeira geração que é criado pelos boomers. Então, os millennials são, na grande maioria, filhos dos boomers. Esqueci de... Devia ter falado isso no começo, mas... Geralmente, uma geração, na sua maioria, vão ser filhos da geração de duas gerações atrás, entendeu? Então, tipo assim, pela faixa etária ali, como as pessoas, em média, tendem a ter filhos por volta dos 30 anos, isso vai acontecer, né? Então, o que vai acontecer aqui? Os boomers, certo? Os filhos deles vão acabar sendo duas gerações depois dele, então os millennials, entendeu? Sim. Então, pra deixar simples aí. Então, em média, você vai ter esse negócio de... É bem confuso. É pra ser simples, é bem confuso, eu entendo. Que os caras vão ser filhos de duas gerações atrás. Então, por exemplo, a geração X foi a geração que, na sua maioria, criou os millennials. Só que isso não é uma regra universal, né? Óbvio. Vai depender da idade dos seus pais. Por exemplo, se seus pais forem mais novos, é provável que você seja mais uma geração anterior só deles. Se eles forem mais velhos, mais de duas gerações, entendeu? Enfim, continuando. Os millennials são a primeira geração a ser criados pelos boomers, e por eles serem criados por esses pais que já foram criados no materialismo, eles se tornam mais materialistas ainda que a geração anterior, que a geração X. Entendeu? E a geração X vivia nesse problema, teve esse problema de abraçarem as drogas, né, de essa revolução das drogas, principalmente com cocaína e LSD, heroína e tal. Mas a cocaína também vale você lembrar, porque a cocaína é meio que uma psyop aí. Eu não quero entrar em teoria da conspiração, mas se você começar a olhar de como foi todo o processo da distribuição de cocaína, não parece que foi algo muito natural, tá ligado? Mas enfim. Calma, cara, me explica aí. Você manda a red pill definitiva e vai mudar de assunto? Calma aí, explica aí. Qual é a teoria? Pode entrar em... É que eu vou falar sério, eu não sou muito versado nessa teoria, mas basicamente é o seguinte, tipo, você pega várias drogas, né, entre elas, cocaína e heroína, se eu não me engano, foram as mais usadas, foram usadas em vários experimentos da CIA, certo? Isso aí é oficial, todo mundo sabe. Sim. A CIA fazia uma coisa que a CIA... essas coisas, né? Sim. Não, nem entrando em território de MKUltra, tipo, a CIA teve... operações de, tipo, isolar comunidades. Geralmente eles faziam isso com comunidade negra. E tipo assim, e começar... Eles pagavam prostitutas, porque tava começando a ter esse problema de prostituição em certas comunidades. Aí eles pegavam essas prostitutas e falavam pra elas oferecer certas drogas pros clientes, entendeu? E aí, nisso que começou... Alguns dizem aí que foi isso que destruiu a comunidade negra, né? Eu já não sei, já não entro nessa questão. Mas o que começou ali foi que esse uso de drogas começou nesses focos e aí começou a se alastrar, entendeu? Tipo, a cocaína não foi simplesmente uma coisa que surgiu assim naturalmente. Nenhuma droga você pode ver que foram popularizadas de uma forma natural. Todas elas teve um certo processo de sobressocialização. Em inglês a expressão seria peer pressure, sabe? Uhum. Que basicamente, geralmente quem induz o cara a começar a droga são os amigos. E esses amigos também foram induzidos por outros amigos, entendeu? É uma rede. Agora, quem foi o primeiro a induzir um amigo a usar a droga, entendeu? Será que ele era amigo do cara mesmo? Cara, tem outra coisa que entra nisso daí. Acho que dá pra gente falar disso aqui agora, que é um assunto um pouco complexo, mas dá pro ouvinte entender de boa. Que é o seguinte... Acontece um fenômeno muito, muito forte, especialmente na atual Eu vou falar dos Estados Unidos um pouco aqui agora, do conservadorismo americano, mas vai acontecer aqui porque a gente tem um processo onde o que acontece lá, politicamente, acontece aqui alguns anos depois. A gente imita muito as tendências de lá. Em casos extremos, por exemplo, a eleição de George W. Bush, não repete aqui porque a gente não tem as mesmas condições para eleger alguém como ele. Mas, em geral, as revoluções sexuais e de pensamento todas chegam aqui pouco depois. Enfim, tem um fenômeno muito próprio, cara, que você cita nos seus vídeos usando o termo que eu acho maravilhoso, que é o conservador atual, ele defende as pautas da esquerda 5 anos atrás. Então, se você for olhar o que os esquerdistas defendiam há 5 anos, é o que o conservador atual defende. O que os esquerdistas defendem hoje é o que o conservador vai defender daqui a 5 anos. A gente está simplesmente. A gente não, porque felizmente não fazemos parte disso, mas o conservador médio, digamos assim, o cara que está lá com a bandeirinha de Israel no protesto, ele está aceitando essa pauta sem nem perceber. E eu acho que isso acontece muito com droga também. Normalmente, o que eu pude observar nesse último século é o seguinte: surge uma ideia revolucionária, disruptiva, e essa ideia imediatamente ela não é bem vista. Então, por exemplo, as drogas. Surgem os caras falando: não, vamos à droga, vamos liberar o LSD e a maconha, porque LSD e maconha é legal. A sociedade vigente não aceita isso, porque eles não são pró-droga e não tem aquela raiz ali. Então, eles olham para LSD e maconha e falam: não, não vamos aceitar, isso aí não é bom, vai ter que usar escondido lá no meio do mato em Woodstock, a gente não vai aceitar. Surge um outro grupo de pessoas que é radical, que é extremista no uso das drogas. Então, enquanto o primeiro grupo defendia LSD e maconha, vai surgir um grupo que vai começar a usar heroína. Vai surgir um grupo que vai falar: não, tem que usar heroína mesmo. Existem casos infinitos para citar, mas sei lá, Christiane F., por exemplo, a glamorização da heroína. Ou existe um movimento na moda chamado heroin chic, que eram pessoas que achavam o físico de quem usava heroína uma coisa bonita. Então, tipo, o modelo na capa de revista era totalmente branca, mostrando o osso com a veia saltada. E isso glamorizava abertamente a heroína. Por que isso acontece? Essas pessoas não querem que a heroína seja liberada. Elas sabem que nunca vai ser, que a heroína é uma coisa muito mais nociva do que qualquer outra droga. Então, eles forçam a glamorização da heroína. E aí, o cara comum que tá olhando isso, ele fala: peraí, esses caras são muito radicais. Eles querem liberar a heroína, tá maluco? Vai todo mundo morrer com 20 anos agora. Aí, aquele primeiro grupo que tava ali nas sombras volta e fala: olha, a gente só queria liberar LSD e maconha. Então, a gente tá com vocês. A gente não é radical, a gente é de boa. E esse primeiro grupo passa a ser aceito pelo grupo vigente. Então, agora é o grupo vigente mais o pessoal que queria liberar as drogas menos nocivas contra o grupo extremista, que está a favor de liberar a heroína. Aí, o grupo extremista é derrotado, sai de cena e o ciclo se repete outras vezes. Um exemplo mais direto para o cara entender: Brasil. Pautas feministas começaram a aparecer aqui em 2005, 2006 como uma coisa de Estado. Então, Lei Maria da Penha, que diferencia homens e mulheres de acordo com a lei. Ela foi aprovada mais ou menos nesse período. Eu lembro que eu era criança na época, não lembro o ano, mas foi lá, 2004, 2006, sei lá. Quando isso foi aprovado, muita gente ficou a favor, porque a história dela era uma história de sofrimento e tal, então ficaram a favor. Mas muita gente também começou a falar: calma aí, o Estado está diferenciando homens e mulheres, isso não é bom, isso vai dar problema no futuro. E essa era uma pauta muito discutida. É certo o Estado diferenciar homens e mulheres legalmente? E aí a Lei Maria da Penha entrava nessa disputa. O que aconteceu? 2011, 2012, surge o feminismo radical, surge o fêmen, surge essas mulheres que vão mostrar os peitos na rua e cagar em foto do Bolsonaro, e isso é o feminismo delas. Elas não fazem isso porque elas acham que isso vai ser bem visto. Elas sabem que isso nunca vai ser bem visto. A Sarah Winter, quando ela ia cortar o pinto do Bolsonaro na orla de Copacabana, ela sabia que aquilo não ia ser bem visto. Por que ela fazia isso? Porque fazendo isso, ela se coloca como o extremo, e antigamente você tinha o certo, o lado comum, que era o lado da sociedade comum, e o extremo, que era as feministas que queriam colocar pautas feministas na lei. Quando surge a Sarah Winter, quando surge o fêmen, essas feministas que querem agir pela lei, elas deixam de ser extremas, então elas vão para o outro lado de novo e ficam juntas com os conservadores, entre aspas, contra a feminista radical. Então essa mulher vai chegar e falar: olha, eu só quero que quando o homem e uma mulher se casam e compram um imóvel, o imóvel fique no nome da mulher. Eu só quero isso. Eu não quero matar homem. Eu não quero nada disso. Só quero aqui garantir os direitos das mulheres. E elas são vistas como pessoas moderadas. E aí a lei hoje em dia, por exemplo, tem imóveis comprados pelo Bolsa Família, que é a principal forma de financiamento para qualquer brasileiro, o imóvel vai ficar no nome da mulher sempre. Isso só foi alcançado porque o feminismo radical estava atuando, porque a Sarah Winter estava cortando o pinto do Bolsonaro na orla. Então, Isso é uma coisa que é muito, muito forte na sociedade atual. Isso aí começou já no passado, é um processo, é uma das formas de colocar pautas sem que as pessoas percebam, mas é uma coisa que a gente sente diretamente hoje em dia. E no Brasil ainda não está tão forte. No Brasil a gente ainda tem esses nomes conservadores defendendo pautas ok ou em cima do muro. É claro que tem fenômenos tipo Alexandre Frota, um ator pornô falando em nome da família. Existem coisas assim. Mas no geral, se você pegar o conservador médio que forma opinião, ele ainda vai falar que a família é importante, que é importante manter as tradições, não sei o quê. Só que nos Estados Unidos já não é assim. Tipo, o conservador exemplar deles, que eles estão, tem muito esse negócio de, não, esse cara é o conservador do futuro, esse cara ele é o anti-Trump. Ele é conservador, mas ele não é como o Trump, que é radical. Ele é um conservador do bem, um conservador que o establishment apoia. Lá é muito comum conservadores defenderem abertamente cirurgia de transição de gênero, defenderem que criança travesti não tem nenhum problema, que é ok, que a biologia entende, defenderem Israel só por defender Israel. Aqui no Brasil tem muito negócio de não, porque Israel é amigo do cristianismo, porque ele apoia a gente, a moral judaico-cristã. Aqui ainda tem muito isso. Eu acho que as pessoas fazem muito no Brasil não por má intenção, mas porque elas só não têm conhecimento, elas não sabem, elas realmente acreditam que Israel é um país legal. Sim. E defendem a bandeira por isso. Lá não, cara. Lá é diretamente. Tipo, se você chegar para um conservador americano e falar: olha, você prefere que. Sei lá, você prefere que os Estados Unidos ganhe tal coisa, ganhe um bônus aqui que vai melhorar o país de qualquer forma, ou Israel ganhe. Ele vai defender Israel e foda-se. Tipo, ele não tem explicação. Ele só defende a bandeira completamente. Enfim, falei muita coisa aqui, fui puta Faustão, mas gostaria muito que você explicasse pro ouvinte esse conceito que você diz de. O conservador atual é o esquerdista de 5 anos atrás, que eu acho muito inteligente. E falasse como isso acontece hoje em dia. O que você acha que vai ser a próxima pauta forçada pra gente daqui a 5 anos como algo conservador que a gente nem imagina? Olha só, você basicamente desenhou o modus operandi do progressivo, entendeu? A questão é tipo assim, vale a gente ia entrar nisso mais à frente quando começasse a falar dos Zoomers, mas vale a pena você lembrar que, tipo assim, a direita não é realmente direita, né? Você tem todo o fenômeno da janela de Overton. E o modus operandi dos progressistas, dos narigudos, no caso, foi fazer o quê? Foi por esses atos, esses atos revolucionários graduais, por assim dizer. Foi levemente levando a janela de Overton mais e mais para a esquerda, entendeu? Mais e tipo, cada vez que eles passaram uma coisa, foi mais e mais para a esquerda. Então, tipo assim, não só essas coisas que antes eram de extrema esquerda foram ficando mais e mais aceitas, mas como as coisas que antes eram de extrema direita foram ficando mais e mais rejeitadas, não é? E você não vê um movimento contrário do que você falou, entendeu? Você não vê, tipo, um cara de extrema direita aparecendo. E tipo assim, e defendendo, não, nós defendemos tal pauta de extrema-direita. E a direita falando, não, aquele cara não é nós, a gente é moderado, entendeu? A direita não, a direita ataca ativamente esses caras, entendeu? Só que, pra voltar no que você falou antes da direita brasileira não apoiar realmente Israel, quer dizer, eles apoiam Israel por ter um conhecimento equivocado, isso é realmente verdade. A direita, entre aspas, a direita brasileira, ela é ignorante. A direita americana, por exemplo, já é mau caráter, entendeu? Ah, tipo, esses caras estilo, que nem você falou. O cara que resume o que você falou, o ouvinte provavelmente não vai conhecer, mas é o Charlie Kirk, que é um cara que se diz de direita, se diz conservador, não sei o quê, e defende transexualismo, defende agenda LGBT. O cara tem um. Nossa, tem um negócio sugiro você não pesquisar se você valoriza a sua sanidade mental. Mas chama Lady Maga. É basicamente uma drag queen do Trump. É um negócio bizarro, cara. É muito estranho. Mas, ou seja, esses negócios que há nem 5 anos atrás, tipo, 2 anos atrás, já eram considerados coisas de extrema esquerda, tem conservador defendendo, entendeu? Conservador entre aspas. E aí entra a questão. O conservador, ou melhor, neoconservador atual, que são esses caras que vão dando espaço para o progressismo, que eles vão pavimentando a estrada do progressismo. Esses caras, para entrar num negócio mais complexo, esses caras são esquerda, praticamente. Tanto é que eles derivam de um movimento trotskista. Eu tenho um vídeo sobre isso, que eu falo sobre o neoconservador, que é basicamente o seguinte: o movimento neoconservador que surge nos Estados Unidos não só é um movimento 100% judaico, onde todos os idealizadores tinham narizes avantajados, mas como é um movimento de trotskistas, porque todos esses caras que dominaram o Partido Republicano com essa ideologia neoconservadora são caras que eram do Partido Democrata, eram trotskistas do Partido Democrata, e dentro do Partido Democrata estava tendo uma briga meio que entre stalinistas, leninistas e trotskistas, e esses trotskistas saem do Partido Democrata e vão ao Partido Republicano. Entendeu? E aí você tem todo esse modus operandi desenhado no, nos Estados Unidos. A questão, claro, no Brasil vai ser um pouco diferente, porque primeiro porque o brasileiro é bem menos envolvido, quer dizer, era, né, até sei lá, uns 2-3 anos atrás, era bem menos envolvido em política. Mas enfim, qual que foi a coisa que você falou? Como você vê isso hoje em dia? Qual é a pauta do momento que daqui a 3, 4 anos vai ser normal? E pra gente, como tá no processo de transição, não fica muito claro. Porque o que eu imagino que foi a última é... Vamos imaginar só o Brasil, deixar um pouco os americanos de fora. Brasil 2013, 2014, tinha muito esse negócio de o Brasil vai entrar numa ditadura gay. O próprio Bolsonaro defendia isso em campanha. Eles estão colocando uma pauta para todo mundo e, por exemplo, eu lembro muito que na época queriam liberar o casamento nas igrejas, para o casamento homossexual nas igrejas. E isso, obviamente, é uma pauta anticonservadora, em qualquer aspecto possível. Você quer que padres que acreditam nos seus dogmas deixem esses dogmas de lado por imposição do Estado para realizar casamento de um casal, de um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, que, de acordo com as leis divinas, é errado, é pecado. Então, isso não pode acontecer. Isso não é nem discutido, isso não pode acontecer dentro da visão conservadora. E eu lembro que o Bolsonaro, em campanha, sempre batia muito nessa tecla. Eles estão querendo dominar o Brasil, a gente não pode deixar isso acontecer. E no período em que ele se elegeu para presidente, isso já estava mudando, já tinha esse negócio de... Não, mas não é todos que defendem isso, alguns são diferentes. Bolsonaro. Hoje em dia é full gays com Bolsonaro. Hashtag gays com Bolsonaro no Twitter. Exato. Manifestação gays com Bolsonaro, bandeira do Brasil e arco-íris, isso já tá... A gente já passou por esse processo e já foi inserido na pauta conservadora brasileira aceitação aberta de homossexualismo. Qual você acha que é a próxima pauta, cara? Você acha que dá pra identificar ela já ou ainda tá muito distante? Sim, eu acho que sim. Aborto. Aborto pra mim com certeza vai ser o próximo. Mas pra voltar nessa questão do Bolsonaro, cara, tipo assim, quando isso acontece, esse negócio do conservadorismo pavimentar a via do progressismo, geralmente isso acontece com figuras diferentes, sabe? É tipo, uma figura tem essas ideias, tipo, menos conservadoras, aí surge outra figura com ideia menos conservadoras ainda, entendeu? Então vai mudando de uma figura para outra. Não é muito comum você ver uma figura mudando de opinião drasticamente, que nem foi o Bolsonaro, entendeu? Porque era o cara que tava, tipo, há 5 anos atrás falando essas coisas que você disse aí, tipo, vai ter uma ditadura gay, não sei o quê, e agora ele tá lá, tipo, gays com o Bolsonaro, entendeu? É uma mudança extremamente radical. E, sei lá, eu não entendo, entendeu? Eu não sei te explicar o que aconteceu, cara. Teria que ser alguém melhor nesse assunto, mas... Claro disso acontecendo também, cara, isso é uma coisa mais social, não é diretamente ligado a uma pessoa, mas é travesti. Eu lembro que, tipo, pouquíssimo tempo atrás, por questão de, assim, poucos anos, era uma coisa muito mal vista, muito mal vista. As pessoas simplesmente não aceitavam. Aí, com o passar do tempo, isso começou a ser aceito, mas com um tom de piada. Tipo, aquele cara ali gosta de traveco, então não dava risada e passava batido. E especialmente nessa nova geração, foi uma coisa cada vez mais normal. Tipo, o Toguro tá comendo um travesti agora. Ah, beleza, não tem problema, não tem nada demais. E deixou de ser visto como uma coisa piada e passou a ser simplesmente aceito. E essa transição foi muito rápida. Porque a gente foi de 4, 5 anos atrás totalmente mal visto. Era mais mal visto o cara gostar de travesti do que o cara ser gay. E hoje em dia é normal. Tipo, o Toguro tá lá e ninguém tá nem aí. Outras coisas também que isso fica bem claro. A questão de censura como um todo. Há pouco tempo atrás, cara, era comum a internet se orgulhar por não ter traços. Então, tipo, você usava a internet, você tinha um fórum que você frequentava, tinha lá o seu Orkut. Não tinha o seu nome nenhum deles. Sei lá, no seu fórum você era o The Rock e no Orkut você era o John Cena. E não tinha seu nome, você não estava ligado diretamente àquilo. E as pessoas se orgulhavam disso, as pessoas se orgulhavam de ter uma persona que não era a persona real, onde eles podiam ser mais puros, mais sinceros, que era a internet. E era muito mal visto quando surgia qualquer forma de tentar deixar a internet mais pessoal, ligar a pessoa ao nick, ao avatar dela na internet. Então eu lembro que assim, 2010, 2011, eu já usava ativamente a internet, surgia de repente lá uma proposta para que perfis fakes fossem investigados. Era muito mal visto. Todo mundo atacava isso. Tá louco, cara? Internet, você quer tirar perfil fake da internet? Tá maluco? Todo mundo via isso mal. Hoje a gente vai ter uma votação, hoje, amanhã na verdade, né? Terça-feira, uma votação de fake news que vai te obrigar a usar o seu CPF quando você cria uma conta em qualquer lugar na internet aqui no Brasil. E isso tem aprovação da maioria da população. Isso está aberto no Senado, 60% das pessoas que votaram aprovam isso. Aprovam que você, para criar uma conta em qualquer lugar da internet, você coloque o seu CPF, e aí se você fizer um vídeo, por exemplo, atacando o governo, atacando o Dória, ele vai saber que você fez aquele vídeo, ele vai saber exatamente quem fez aquele vídeo, onde você mora, quais são os seus familiares, tudo que você tem. Esse processo de mudança também foi uma coisa muito rápida. E a gente simplesmente não percebeu o que aconteceu. Tipo, é normal pra gente falar: ah, eu postei esse vídeo aqui no YouTube e o YouTube tirou do ar porque disse que é discurso de ódio. Pra gente é uma coisa comum. Mas há pouco tempo, cara, tipo, 5, 6 anos, menos, há 4 anos, isso não existia. Tipo, o YouTube tirar um vídeo do ar por discurso de ódio era uma coisa inimaginável. E se ele fizesse, ele sofreu um backlash Oxinha. absurdo. Então eu falo: tá Sim. louco, você tá censurando as pessoas? Você vai tirar vídeo do ar agora porque você não gostou do que eles falaram? Hoje em dia é comum, hoje em dia você posta coisa em qualquer rede social, sai do ar e você fala: aí galera, tiraram do ar. Ah, beleza, é assim mesmo. Essa mudança também foi muito rápida. A gente saiu do ponto onde o anonimato era bem visto, ter liberdade para falar as coisas era bem visto, e a gente chegou no ponto onde você vai ter que colocar o seu documento para falar mal de Israel na internet, porque não fazer isso é o que é errado. Essa mudança é muito rápida, cara, e quando você percebe isso e começa a olhar como era o mundo há pouco tempo atrás, fica ainda mais escancarado, porque coisas que eram comuns hoje parecem um sonho. Hoje muita gente diz: nossa, imagina só se a gente tivesse liberdade para postar coisas no Twitter. Há pouco tempo a gente tinha e já parece outro mundo. Parece que as coisas mudaram completamente em pouco tempo. Cara, é aquela velha analogia do sapo na água, tá ligado? Você coloca o sapo, na água fervendo, ele pula. Agora, se você coloca ele na água fria e vai fervendo devagar, ele vai cozinhar e morrer e não vai nem perceber, entendeu? Essa questão, tipo assim, você olha o YouTube, por exemplo, um grande exemplo. Sei lá, você pega o YouTube 5 anos atrás. Se você falasse, tipo, tudo que eu falo hoje 5 anos atrás, ia acontecer alguma coisa com o canal? Não, nada. YouTube Óbvio de 5 que. anos atrás era o Daniel Fraga fazendo uma live de 3 horas de como sonegar imposto. E foda-se. Então. 3 horas, como sonegar imposto, passo a passo, e todo mundo via, comentava aquilo, era de boa, cara. Primeiro, o YouTube, até, sei lá, 2, 3 anos atrás, nem tinha diretriz de discurso de ódio. Isso é coisa nova. Que foi. Eu falei isso no último vídeo que eu fiz, que foi a questão da ADL, né? Isso aí foi 100% lobby da ADL, o YouTube fazer isso, mas enfim. Enfim, como que foi esse negócio do YouTube começar a colocar diretriz de discurso de ódio? Não foi tipo de um dia pro outro. Você via, tipo assim, o cara fazia um vídeo de comédia que bombava, só que aí ele falou aquela palavra com N, entendeu? Aí o YouTube falava: não, olha só, galera, isso é feio. Melhor esse cara não postar vídeos assim, então a gente vai bloquear esse vídeo aqui, entendeu? Aí, e antes disso, qual que foi? Ah, não, a gente vai colocar restrição de idade para 18 anos em certos vídeos, entendeu? E aí depois, ah não, a gente vai restringir conteúdo político a uma área separada do YouTube, a gente vai recomendar menos conteúdo político. E agora, e aí você vai escalando isso, entendeu? Tipo uma bola de neve, até chegar em tipo lei de discurso de ódio, O você estado atual fala. é: falou uma coisa que a gente não gosta, a gente tira seu canal do ar. Você pode ter um canal de Exato. anos, falou uma coisa ali que o bot pegou, o canal inteiro cai e você não pode recorrer a ninguém. Escalou Sim, até esse exato. ponto. Então, toda a nossa sociedade depois de 45 é que se resume a isso, ao sapo na água fria, água esquentando e ninguém fazendo nada, entendeu? Então, todo esse progressismo atual que a gente vive, ele não foi implantado de um dia para outro, exatamente porque se fosse, todo mundo teria se revoltado contra isso, entendeu? E não teria chegado, não chegou. Então, de uma certa forma, eu vejo muito conservador falando em mudança gradual. Você vê bastante isso com esses caras que mais seguidores do Olavo de Carvalho. Eles falam bastante: não, a gente tem que fazer uma mudança cultural gradual, devagar. E eu acredito nisso de uma certa forma. Só que a questão foi que os progressistas já fizeram isso nos últimos 70 anos e vai levar 70 anos para vocês fazer isso, ou mais até então. O processo de mudança gradual conservador seria primeiro desfazer tudo isso, que já levaria muito tempo, e Exato. depois impor o um modelo conservador de vida. É muito, muito longo. Coisas que dificilmente funcionaria. Dificilmente não, né? Quase impossível funcionar. Pô, eu comecei a Não, lembrar é agora de como era o YouTube no passado. Eu fiquei triste, cara, pela nova geração que tem, sim. sei lá, Castanhari e Felipe Neto. O YouTube há pouco tempo, cara, tinha Daniel Fraga. Daniel Fraga, ele é tão genial. Olha que o cara é ANCAP, eu não gosto dele por isso. Politicamente, mas o cara era muito bom. Ele fez uma live de 3 horas, como sonegar imposto, que nem era live, sei lá, ele gravou e separou. Na época o YouTube permitia 15 minutos de vídeo, ele separou em 20 partes e postou. Aí a polícia foi prender ele, foi. Nem prender ele, foi intimado. Ele gravou um vídeo que ele saía no portão da casa dele, aí tinha um oficial de justiça falando: olha, você tá intimado a prestar depoimento aqui em tal lugar. Aí ele fala: não, eu não vou ir. Aí o oficial: não, como você não vai? Você tá intimado. Tá, mas eu não reconheço o estado. Não, eu sou do estado, eu sou oficial de justiça. Eu não reconheço a justiça. Cara, era completamente, cara. Não, mas você tem que ir, o juiz te chamou. Juiz? Juiz nenhum, eu não reconheço o juiz. E o cara não foi, e foi um dos que ficou rico, um das poucas pessoas no mundo que ficaram ricas com Bitcoin. Eu lembro que ele começou a falar de Bitcoin e todo mundo achava o cara louco. Aí ele fez um vídeo dizendo que ele tinha vendido o carro dele para comprar Bitcoin. E na época ele comprou, tipo, 100 Bitcoin pelo preço que ele vendeu o carro dele. E todo mundo ficou zoando o cara nos comentários: você tá maluco, cara? Você vai morrer mendigo com essa merda aí. E aí, quando o Bitcoin bateu, sei lá, 50 mil dólares, o cara desapareceu. Sumiu o canal dele, sumiu tudo que existia dele. Ele até hoje é procurado pela justiça brasileira, mas ninguém acha. Deve ter alguma ilha paradisíaca, milionário. E é um exemplo de como a internet era boa no passado. Outra coisa foda, cara: Filthy Frank. Nunca mais Eu vai ia ter falar dele nada mesmo. parecido com Filthy Frank, cara. Aquilo era maravilhoso. Exato. Assim, a solução que o youtuber moderno faz pra não ser agressivo é ele não ter discurso agressivo. Tipo, pra não acusar o cara de ser racista, ele não faz piada com negro. Pra não acusar o cara de ser homofóbico, ele não faz piada com gay. A solução do Filthy Frank era ser preconceituoso com todo mundo. Tipo, não vão me acusar se eu zoar todo mundo, se eu fizer as piadas mais pesadas possíveis com gays, negros e brancos e asiáticos e todo mundo. Apareceu aqui, eu vou zoar do mesmo jeito. E era maravilhoso, cara. Aqueles vídeos dele de, tipo, como chamar mulheres para sair em diferentes lugares do mundo. Ele imitando os estereótipos e dizendo o que o cara falaria para chamar para sair. Aí a parte da Tailândia: how much it costs? Puta, maravilhoso, cara. Não tem nada nem próximo disso. Tipo, não. Sim, e você nunca vai ter isso de novo, nunca. Tipo, se algum cara começa a crescer fazendo isso, o YouTube corta ele na hora. E o YouTube só não exclui o canal do Free Frank ainda, exatamente porque ele sabe que ia ter um backlash gigantesco, entendeu? Mas Ele é o totem, tipo, pra não acusarem eles de censurar, de moldar conteúdo. Eles falam: não, mas exato. tem o Frank. Você acha que se fosse, a gente tirava ele. Mas é só isso. E Não, e o. você vê que os caras que eram da turma dele continuaram, todos eles estão fazendo conteúdo completamente diferente, entendeu? O que é um lixo, entendeu? Tipo o iDubbbz, o Max Mofo, todos eles, tipo, fazendo videozinho, aqueles videozinhos de react, sabe? Umas coisas sem graça pra cacete, ou tá tipo fazendo uns podcasts falando de nada com nada. Os caras morreram. E outra coisa, pra você ver o desconexo da geração atual, você viu que teve um negócio no Twitter que uma galera do K-pop aí descobriu que o Joji e o Free Frank eram a mesma pessoa? Os caras não sabiam? Isso é muito bom, cara. É um desenho do futuro que a gente tá chegando, né? Hashtag Enfim. cancele Fifi Frank. Enfim, pô, a gente ficou uns 40 minutos aí falando de desviando do assunto. Vamos voltar no. Nos millennials. Era Beleza, isso que a gente bora. tá falando, né? Eu acho. Bom que a gente fez uma pauta de tipo, vamos seguir por esse caminho e esqueceu dela, né? Tá, foda-se, vamos falando o que surgir. Vamos voltar. Vamos. Tá, bom, cara. Certeza que o ouvinte que tá ouvindo isso aqui tá tendo uma hashtag overdose de informação, muito conhecimento aqui, muita inteligência. Inclusive, cara, só uma coisa, a última coisa aqui. Ontem eu tava vendo o Karnal da entrevista na CNN Brasil à noite. Aí ele mandou a seguinte frase, cara. O letreiro embaixo era: geração atual sofre overdose de, entre aspas, dar opiniões. E o que ele estava explicando, ele ficou 20 minutos para falar isso aqui de diferentes formas. Ele explicou o seguinte: quando você tem uma geração que tem acesso às redes sociais, essa geração dá muito a sua opinião. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, cara. Se você tem na sua mão um negócio que você pode postar a sua opinião, você vai postar mais a sua opinião. Talvez seja um pouco óbvio, não sei. Só que ele falou isso, cara, durante 20 minutos, repetidas vezes, e era mais ou menos assim: não, mas você acha que o jovem moderno ele dá mais a sua opinião do que o jovem de 30 anos atrás? Aí o Karnal pensava assim e falava: olha, se a gente olhar pela ótica de Aristóteles, a gente pode perceber que o dar opinião, o que é o dar opinião? Isso é muito um negócio de cara que não tem nada para falar e ele começa a quebrar É, a inteligentinho. semântica do negócio. O que é dar opinião? O que é opinião? De onde vem a opinião? Aí ele E falou: olha, você então vê? eu acho que podemos dizer que o jovem atual dá sim a sua opinião mais do que o jovem do passado. Aí a mulher que estava apresentando, aquela Gabriela Prioli. Eu falo os nomes aqui tudo, cara. Gata Pô, demais. se um dia sofro processo, tô fudido. Mas enfim, Gabriela Prioli, LCR 10/10, mas chata pra caralho. Ela: nossa, cara, na olha, eu estou tendo aqui tanta informação que eu tenho até que pensar um pouco antes de seguir na pauta. E eu falei: puta que pariu, cara. Essa, a overdose de informação que a mulher tem é descobrir que o jovem dá opinião na internet. Ah, enfim, vamos voltar aqui porque a gente combinou, cara. Geração Z. Geração Y ainda, a gente não Ah, chegou tá. nela ainda. Foi mal. Mas pode Mas falar sobre isso aí, tranquilo. não, Tempo livre com só um 19 adendo em carreira. aí. Só um adendo aí que você falou, tipo, sempre que esse jornalista que tem um completo desconexo com a realidade, ele sempre fala de a geração atual. Só que a questão é: o que que é a geração atual? Porque você tem no, na internet hoje, você tem pelo menos umas três ou quatro gerações dando opinião. Então qual geração atual que eles querem dizer? Eles não conseguem nem nomear a geração que eles estão se referindo. Isso me deixa. Sei lá, né? Vamos continuar Eu aqui, nunca vai. tinha pensado nisso, mas é verdade, cara. Realmente faz todo sentido. Então, eles conseguem apontar uma geração sequer que eles estão se referindo? Porque tem uma diferença bem grande entre a opinião que, por exemplo, millennials dão na internet, da opinião que geração Z dá na internet. Enfim, vamos chegar nos millennials agora. Os millennials, como eu estava falando antes, eles foram a primeira geração criada pelos boomers. E a questão é a seguinte, olha só. Para contextualizar os millennials, você tem que pegar a geração X também. Porque a questão é, como a gente tinha falado antes, né, a geração X tem todo aquele niilismo, uso de drogas, degeneração absurda, entendeu? Kurt Cobain, grunge, etc. Então, os boomers olham aqueles jovens crescendo daquele jeito e eles falam: parece que a geração que criou eles fez um erro. Então, a gente vamos criar os millennials, os nossos filhos, de outra forma para que eles não caiam nas drogas, para que eles não caiam naquilo. Então, o que que aconteceu com os millennials? Eles foram extremamente mimados, eles foram extremamente domesticados, acobertados, entendeu? Então, Criaram os millennials. trancados em casa com Exato. acesso a tudo possível sem precisar sair de casa, sem ter contato com o Exato. mundo real jamais. Apartamento, Nintendo 64, da escola para casa, da casa para escola, entendeu? Esse foi a questão dos millennials. E os millennials, e para eles não caírem nas drogas, os caras não só, tipo assim, a geração que criou a geração X, eles davam brinquedos, davam. Videogame e tal, deixavam na frente da TV, iam pro trabalho e não dava atenção nenhuma pra eles, entendeu? E ainda fazia o quê? Que eu também tinha falado antes, colocavam uma pressão absurda neles pra eles serem tão bom quanto os pais dele, entendeu? Então a geração X crescia com esse negócio tipo: ah, eu não vou ser ninguém, eu não vou ser nada, e eu vou falhar em tudo, entendeu? Os millennials foram o completo oposto disso, entendeu? Eles criam a geração falando: não, não importa o que você seja, vai estar tudo certo. Você pode fazer o seu curso de filosofia, vai dar tudo certo, entendeu? Você pode, ser uma Siga mulher seus independente que vai dar sonhos. tudo certo. Exato. Nos A millennials geração. acontece um negócio também muito claro, que hoje em dia já não é tão discutido assim, mas a mídia batia muito nisso há alguns anos, que é o negócio de estender a idade onde está ok você ser um mongol. Então eles falavam: não, não, porque agora a adolescência vai até os 23 anos, agora a adolescência vai até os 30 Exato. anos. Aí tinha um cara com 35 anos indo ver a estreia de Vingadores com a camisa do Homem de Ferro, gordo, e então: não, não, porque a adolescência Exato. agora vai até os 35 anos, então tudo bem, não tem nenhum problema. Não, cara. Olha só, o retrato do Millennial é o soy boy. Porque assim, você já viu um soy boy que tem menos de 25 anos ou um soy boy que tem mais de 35 anos? Difícil, não é? É verdade, cara. Estão presos aí Entendeu? nessa janela temporal. Exato. O soy boy é o cara que cresceu ali com os quadrinhos, que cresceu assistindo X-Men, entendeu? Ele é o soy boy, é o Millennial. Olha só, o melhor exemplo de Millennial, o símbolo dos Millennials, quem o Kurt Cobain. Foi o símbolo do Geração X. O símbolo dos millennials é o Felipe Neto. É um cara de 30 e poucos anos e todo mundo trata ele como se tivesse 16. O cara foi lá no Roda Viva e parecia que ele estava entrevistando um moleque. Não parecia que ele estava entrevistando um marmanjo de 30 anos, né? Então. Enquanto a geração anterior ela teve esse problema de ter cobrança, então, tipo, o cara chegava pro moleque quando ele tinha 18 anos e falava: olha, com 18 anos eu tinha dois filhos e três trabalhos. Se vira, e o Exato. cara tava fudido. Ele falou, puta, eu não sei fazer nada. E ele caía na depressão e virava niilista. A geração atual chega para um moleque de 18 anos, vê ele sem fazer nada, jogando LOL, e fala: é isso aí, filhão. E aí chega pro cara com 25 anos, vê ele sem fazer nada, jogando LOL, e fala: é isso aí, filhão. E mantém isso infinitamente. E o cara fica preso numa bolha de conforto onde ele não tem que sair nunca. E qualquer coisa, eu acho que isso é resultado diretamente dessa criação, cara. Qualquer coisa que vá o mínimo contra o que ele acredita é recebido como uma ofensa pessoal. Se você Exato. chegar para um milênio e falar assim: olha, eu vou dar um exemplo aqui que vai parecer muito raso, mas eu estou sendo literal nele, eu estou sendo honesto nisso aqui. Chegar para um milênio e falar assim: olha, esse jogo de videogame aí que você vai comprar, sei lá, Last of Us 2, ele não é tão bom assim não. O cara fica muito puto, mas muito puto. Parece que você Exato. ofendeu pessoalmente ele. Como assim não é tão bom? Você não entende nada da arte dos games e você não sabe a importância que a Naughty Dog mostrando as minorias aqui. O cara fica muito bravo sem razão nenhuma. Pautas que são rasas, tipo, por causa do Felipe Neto, ele realmente acredita, e tipo, ele não faz isso. Eu acredito que isso aí ele não faz por marketing. Ele realmente acredita nisso. Que se você liberar o casamento gay, vai resolver os problemas do mundo. Tipo, as coisas dão errado porque os gays não podem ir numa igreja e se beijar diante de um padre. Então a vida dele é pautada em torno disso. Tudo o que acontece, ele tá: não, mas o casamento gay não foi liberado ainda, olha como nós somos atrasados. E o cara, a vida dele gira em torno de coisas muito pequenas, e ele se apega a coisas muito pequenas e cria os novos deuses. O deus do cara é a Marvel. O deus do cara é a opção Exato. sexual dele. Star Wars. É Star Wars, tipo, a vida dele gira em torno de Star Wars, tudo que ele faz é em torno de Star Wars. É muito em torno disso, cara, de não ter um choque de realidade, não ter alguém chegando e falando: ô, filho da puta, faz alguma coisa da sua vida, cara, você já tá com 20 anos. Isso não acontece, e aí os caras ficam presos na infância barra adolescência pro resto da vida. E o Millennium, ele não cresceu, ele tem 35 anos e ele só trocou o Nintendo 64 pelo Nintendo Switch, entendeu? Ele trocou a mãe por uma gorda feminista que trai ele. Foi só isso, entendeu? Ele não cresceu em nada. Uma coisa também que não comentam sobre, cara, isso aqui é foda e as pessoas passam batido, é o seguinte: o Soy Boy, ele é muito claro. Você olha pro Soy Boy, você sabe que ele é um Soy Boy porque tá na cara. Mas mulher millennial também é um problema foda, cara. E meio que passa batido porque não é tão identificável. Mulher millennial É feminista. fisicamente. Pode falar, desculpa. Não, é feminista. Isso, exatamente. O Mas arquétipo da feminista. isso que eu ia dizer: fisicamente você consegue olhar pra ele e falar: não, isso aqui é uma mulher de 25 a 35 anos. Alguma tentativa de chamar atenção, cabelo colorido, piercing, coisa assim. Não, tô assim porque eu gosto, não tem nada a ver com atenção, mas obviamente tem. E mãe de pet, essa rejeição aos valores. Não, jamais eu vou ter filho. Você acha que eu vou ter filho? Eu sou uma mulher independente, mas a mulher tem 15 cachorros porque ela tem que suprir essa necessidade com alguma coisa. Isso aí é uma coisa física que a gente percebe. Mas o resultado emocional dessas pessoas é muito foda. Por exemplo, eu trabalhei com duas mulheres que eram tipicamente millennials. Elas tinham ali 26 a 28 anos, mais ou menos. É o que eu percebia nas duas. Primeiro, as duas, com 28 anos de idade, usavam um linguajar jovem que não cabia mais para elas. Então, tipo, imagina duas mulheres de 28 anos. Elas chegavam no trabalho e aí uma perguntava para outra: e aí, miga, como você tá hoje? E outra respondia: ah, e hoje eu vi meu crush, mas meu crush não ligou pra mim, eu tô meio triste. Aí outra: ah, e o seu crush não olhou pra você? Ai, não, eu tava no metrô, aí eu olhei pra ele, aí ele mexeu no celular e não olhou pra mim, o meu crush. Isso é uma conversa de adolescente, cara. Tipo, 14 anos de idade. Eram mulheres adultas agindo assim. Junto com isso, junto com esse linguajar jovem: ah, vamos cancelar fulano, meu crush. Ah, esse tipo de coisa, sabe? Que você tá acostumado, que você tá lá no Twitter todo dia passando raiva, você tá ligado. Além disso, cara, a falta de responsabilidade é gritante, especialmente em mulheres. Homem soy boy tem muito disso também. É muito comum, existe um site chamado Reddit, Reddit. Se você fala inglês, cara, vai lá, que é maravilhoso, é maravilhoso. Você vai só para dar risada. Entra lá no Reddit Games, por exemplo. Aí tem uns caras falando: olha aqui a minha coleção Switch. Aí o cara tem 5 Nintendo Switch, um monte de jogo. E aí você clica no perfil dele e você pode ver o histórico de comentários. Sempre vai ter, tipo, lá pro quinto comentário, o cara falando: olha, eu tô devendo 800 mil dólares aqui, mas é culpa do governo Trump, que tem taxa muito alta e eu não sei o que fazer da minha vida. Aí você desce lá: ai, gente, eu tô sofrendo aqui de depressão, tá muito difícil a minha vida. Porque o cara leva uma vida completamente vazia, gasta dinheiro com merda. Mas enfim, em homens geralmente isso não acontece tanto, porque ele não tem essa aprovação social para fazer isso, então ele é mal visto e aí o cara consegue segurar. Mulher não. Então, o que eu via muito em mulher milênio de experiência própria, cara. Por exemplo, uma dessas mulheres, ela tinha 28 anos. Ela tinha terminado a faculdade, mas ela não ia trabalhar na faculdade jamais. Ela tinha feito uma faculdade de design de moda. E assim, a área dela é completamente diferente. Ela fez porque ela gostava de moda. E ela gostava de usar roupa e queria fazer as próprias roupas. Foi essa a escolha que ela fez pela faculdade. E ela não ia trabalhar nisso, porque ela não tinha talento, ela não conseguiria seguir no ramo. E aí, o que ela fazia? 28 anos, dívida infinita. Todo dia ela chegava falando que o cartão tinha sido bloqueado, que estava devendo, não sei o quê. Mas ela precisava manter o padrão de vida dela, que era o que deixava ela feliz. Tipo, o padrão de vida era 10 mil seguidores no Instagram e foto em lancha todo final de semana. Então, uma mulher completamente fodida financeiramente, emocionalmente, chorando o dia inteiro porque tá devendo, porque tá com medo de ser presa, sabe? Completamente quebrada. E ela tinha que manter esse padrão de: não, tô bem aqui, eu tô na minha lancha no Instagram, hoje eu vou almoçar em tal lugar. Aí ia almoçar e tirava foto num restaurante chique e depois voltava e chorava porque tinha gastado R$ 200 e não podia ter gastado. Então, enfim, o homem milênio é muito a ideia do soy boy, do cara que não tá preparado. A mulher milênio não é tanto isso, cara. É mais um negócio de impulsividade, de não medir o resultado do que ela faz, de não entender o espaço dela no mundo. Não falar: peraí, eu tenho 28 anos, se eu não tiver um filho em no máximo 2 anos, o resto da minha vida vai ser lidando com isso. Tipo, eu tenho que entender a posição onde eu tô, o meu papel, entender o mundo como um todo, além dela. A mulher milênio não tem isso, cara. Não tem. Elas vivem numa realidade alternativa onde tudo gira em torno delas. Ela entra lá no Tinder e tem 100 likes. E aí ela acha que ela é maravilhosa. Meu Deus, o mundo gira em torno de mim. E a realidade não é assim, mas ela não consegue perceber isso. Puta, eu fiquei puto agora falando, cara. Eu comecei a suar, que eu fiquei bravo lembrando dessa pessoa, mas é um problema também, cara. Eu acho a geração milênio tão fodida quanto a geração Z que a gente vai tratar daqui a pouco. Para mim, ambos já não tem mais saída nenhuma. Mas Não, acabei. Já, meu rant já acabou. não, é que a última palavra que você falou e cortou, tipo, falou mais. Ah, desculpa, eu falei. Eu acho a geração milênio tão fodida do que a geração Z. Que normalmente a gente coloca como problemático. Eu acho ambas igualmente fodidas, não tem mais saída. Ah, sim. Bom, não, e pra piorar o que você falou aí, os millennials também são os primeiros a enfrentar uma coisa que realmente frita a mente dos caras, que é o vício em pornografia. Entendeu? Até a geração dos millennials, tipo, pornografia era um negócio bem fringe, assim, era revista e raramente os caras conseguiam, tipo, uma fita cassete, entendeu? Mas agora, os caras, tipo, com dois cliques, eles têm toda a pornografia do mundo na palma da, na, no computador, né? Na palma da mão já é na geração Z. Mas os millennials, eles, tipo assim, a pornografia hardcore, assim, coisa pesada, agora eles conseguem acessar facilmente. Então, para adicionar tudo isso que a gente falou, eles ainda enfrentam esse vício com pornografia. E outra coisa, juntando tudo isso, o que que você tem nos millennials? Você tem a geração de todos os tempos na humanidade, no Ocidente, né, que tem o menor número de filhos. É muito pouco filho que os millennials têm. Então, raramente você vê um casal de millennial com filhos. Você vê, tipo, é um só, né? E a questão é que eles estão na idade de ter filho ali, tipo, 25, 37 anos ali. Então, eles estão na idade de ter filho e não estão tendo filho. A quantidade de filhos que eles estão tendo da geração anterior, mesmo a geração anterior sendo um bando de completo degenerado, que era a geração X, eles ainda tiveram muito mais filhos do que os millennials estão tendo agora. Então, fica um futuro oblíquo aí pra gente ver. Eu acho, cara, que a pornografia de mulher é Tinder. É aceitação, é aprovação. E Sim. não só é um problema esse acesso. Na verdade, essa geração ela começou a ter acesso a tudo num nível que outras não tiveram. O millennial padrão, tipo, que teve acesso à internet desde os seus 10, 11 anos, ele viu mais mulher pelada do que todos os seus antepassados juntos viram em suas Exato. vidas. E isso faz com que o cérebro do cara ele crie uma reação que ele não deveria ter naturalmente, porque existe uma enzima que o seu cérebro libera chamada serotonina, que é a enzima da felicidade, que te deixa bem, que te fala, puta, fiz uma coisa foda, te deixa feliz. Essas gerações anteriores, para eles ter acesso a isso, era uma coisa que deixava o cara bem pra caralho. Tipo, porra, eu consegui conquistar uma mulher e ela me mostrou o peito dela, meu Deus, eu cheguei no topo aqui do mundo. Ou sei lá, eu consegui uma Playboy escondida e vi ela, tô no topo do mundo. Então era uma coisa que o cérebro dele tinha aquela sensação boa quando tinha que ter a sensação boa e era após lutar por aquilo. Então ele fez alguma coisa para conseguir ver aquilo. Não existia nada que chegasse perto do cara abrir o Instagram e ver modelo de Instagram mostrando a teta. Não chegava perto dele no Twitch, ver mulher seminua no Twitch. Isso, essa serotonina forte o tempo todo. Quando você quer, faz as pessoas serem viciadas em prazer, viciadas na sensação curta de prazer. Pra mulher isso funciona muito com Tinder. Pra mulher ter aprovação no passado, ela tinha que fazer algo. Então, por exemplo, ela namorar alguém, ela tinha que ter valores, ter coisas que fizessem ela ser namorável, que fizesse alguém olhar pra ela e falar, puta, eu gostei dessa mulher, eu vou querer ficar com ela. Então, quando ela sentia a aprovação de alguém, a aprovação vinha porque ela fez algo para merecer aquela aprovação. Ou na sociedade como um todo, quando ela, sei lá, tirou uma nota boa na prova, você foi aprovado por aquilo, você fez algo para conseguir. Com o Tinder, isso não existe mais. A qualquer momento do dia, ela pode abrir o Tinder dela e ver milhares de caras puxando assunto. Nossa, você é linda, você é perfeita, eu quero casar com você. E ela não fez nada para ter aquilo, ela não fez nada para merecer aquilo. É simplesmente a aprovação pela aprovação. E isso é viciante. Então a gente tem uma geração que tem todos os estímulos bons possíveis no cérebro da pessoa, tipo, ela tá o tempo todo bem, ou deveria estar bem, porque ela tem estímulo de todos os lados, mas o estímulo perde o sentido, perde o efeito próprio, porque aquela aprovação que a menina tá sentindo porque ela abriu o Tinder e tem um monte de cara dando em cima dela, não é porque ela fez algo, porque ela mostrou algo diferente, só porque ela tá ali, porque aquilo tá acessível. A felicidade que o cara sente porque ele comprou uma miniatura do Homem de Ferro, ou porque ele viu um vídeo pornográfico, não é porque ele fez algo para merecer aquilo. Só tá acessível e ele tem acesso àquilo muito rápido e muito fácil. Isso fode a mente de todo mundo, cara. Tem um vídeo muito bom seu sobre a falsa glória, que você fala bastante disso e é exatamente esse o ponto. A gente tem a sensação que a gente tá bem, tipo, nossa, sou muito foda, eu faço coisas legais aqui, mas a gente não faz na prática nada legal. O cara que ele é um ótimo jogador de Counter-Strike, ele se acha muito bom e fala, puta, eu sou um ótimo jogador de Counter-Strike, na prática o que ele tá fazendo é ficar sentado em frente ao PC dele o dia inteiro. E na cabeça dele, no cérebro dele, ele é um puta cara foda, mas na prática não é. Na prática ele não tem essa realização e nunca vai ter a glória real, nunca acontece. Exato. Bom, então acho que a gente pode chegar na geração Z agora. Isso, essa é a Ah, boa e não, não, não. essa é a que você mais vai falar porque eu tenho pouquíssimo contato e eu vou reagir aqui junto com o ouvinte de saber que existem coisas que eu não imaginava que existiam e ficar triste com o ouvinte. Mas só um adendo, para continuar aquele negócio que eu tinha falado no começo, de definir uma geração com uma palavra só, a palavra que eu uso para definir os millennials é hedonismo. Então, eles são puro hedonismo. Tudo para eles é prazer. Então vamos continuar aqui para a geração Z. Bom, a geração Z, ela, para entender ela, a gente volta na geração X, que vai ser em grande maioria os pais da geração Z. Bom, eu vou aqui deixar. Eu faço parte da geração Z, eu nasci em 98, tenho 21 anos. E a questão é a seguinte: a geração Z, a palavra que eu usaria para resumir a geração Z é extremismo. A geração Z vai ser uma geração, vai se desenvolver numa geração muito extremista. Cara, você pensou nisso antes ou você tá improvisando agora? Que as palavras são muito boas, velho. Caralho. Não, cara, essas palavras eu já tinha pensado há um bom tempo. Eu ia fazer um vídeo sobre isso há um tempo já, entendeu? Cara, as palavras são perfeitas. Não conseguiria criar algo próximo disso jamais. Mas ótimo exemplo. Extremismo é um ótimo termo. Porque, bom, para explicar por que é extremismo, vamos lá. Vamos contextualizar a sociedade que a geração Z cresce. A geração Z cresce com os pais que viviam no grunge nos anos 90, com os pais estilo Kurt Cobain, certo? Eu não vou falar dos meus pais individualmente aqui, né? Porque é uma coisa muito boa. Mas, entendeu? Eu vejo isso muito na geração dos meus pais, que é a geração X, entendeu? É o arquétipo do Kurt Cobain, entendeu? Niilismo, depressão, ateísmo, secularismo, enfim. Esse monte de coisa aí. E Claro, isso não vai ser uma regra universal, mas dá pra você entender aí o que eu tô querendo dizer. A geração X tem esses filhos, e a questão é que a geração X, você tem um número exorbitante de mães solteiras, certo? É a primeira geração onde divórcio começa a se tornar uma prática muito comum. É a primeira. É uma prática que a maioria dos casais vai fazer. No passado era aceito, no passado era tipo ok se divorciar. A partir dessa geração já é comum. Tipo, a maioria dos casais vai se separar com menos de 10 anos. Sim. E a questão é que os boomers, geralmente, os divórcios deles acontecia depois que os filhos já estavam velhos, entendeu? Então, os filhos. Enquanto na geração X, o divórcio acontece, às vezes, quando o filho não tem, tipo, nem 2 anos, 3 anos, entendeu? Outra coisa também que dá pra pontuar aí, cara, nas gerações anteriores. O contato com a família, no geral, com pai, mãe, avó, tio, tia, era maior. Então, quando você tinha um divórcio, a criança ainda tinha uma presença masculina na vida dela, o avô dela, o tio dela. Com o tempo, as pessoas foram se fechando cada vez mais em núcleos familiares menores. Então, a família era pai, mãe e filho. Quando acontece o divórcio aí, a criança vai crescer sem nenhum contato masculino, sem pai jamais. Exato. Esse negócio que falam de masculinidade tóxica, na verdade a gente tem uma falta de masculinidade, porque acontece o divórcio, a criança tem 3, 4 anos, ela vai ter a presença da mãe enquanto ela cresce, só da mãe. Na escola, as professoras, a imensa maioria é mulher, então até os 18, 19 anos, ela vai ter zero contato com homens na vida dela. Homens com algum grau de parentesco ou algum grau acima dela, todo mundo é só amigo de escola. A presença masculina é muito quebrada, muito, muito inexistente praticamente. E a presença feminina é a presença feminina pós-liberação das drogas, pós-liberação sexual. Então, a presença feminina que não é uma presença feminina pura. A mulher moderna, ela é muito um homem defeituoso. Vou dizer isso. A mulher moderna, ela tenta se aproximar do homem e ao tentar se aproximar do homem, ela deixa de ser uma mulher para virar um homem defeituoso. Os exemplos que essa geração tem são os piores possíveis e eles já nascem completamente perdidos dentro disso. The game was rigged from the start. Mas a questão da geração X, dessa questão de divórcio, que eles se divorciam e aí a criança deles, o filho deles da geração Z, cresce sem nenhum modelo. Isso volta numa coisa que a gente falou bem no começo, que é a questão dos caras vangloriarem os anos 50. Olha só, nos anos 50 que começa essa questão de família nuclear. Família nuclear não era uma coisa comum até os anos 50. Porque, pensa bem, até os anos 50, o que era comum era a família estendida, entendeu? Certo, você vai viver numa região ali, e naquela região você vai ter, tipo, o seu avô morando ali, o seu tio morando ali, primo ali, entendeu? Era a família estendida, e aquilo tudo era a sua família. Nos anos 50, quando as pessoas começam a morar nas cidades, em metrópoles principalmente, o que acontece é que deixa de ser a família estendida e passa a ser a família nuclear, entendeu? A família sua passa a ser só seus pais e seus irmãos, entendeu? Corta-se esse laço com tios, primos, avós, etc. E aí, cortando esse laço, a partir do momento que acontece esse divórcio da geração X, isso fica pior ainda. A criança cresce com pouquíssimo contato familiar, entendeu? E eu lembro disso na escola, que não sei se você chegou a ter isso também, mas tinham vários colegas de classe e tal, que eles não tinham contato com a família quase que nenhum, entendeu? Os pais eram separados, a mãe trabalhava o dia inteiro, tipo, eu estudei bastante tempo em escola particular. E eu lembro que eu fui na casa de um amigo uma vez, que ele era rico pra cacete, entendeu? Tipo assim, ele tinha um empregado, e a empregada que era a mãe dele, entendeu? Porque a mãe dele vivia fora, o pai dele, sei lá o que acontecia, entendeu? Então, a geração Z cresce, muitos, sem família nenhuma, entendeu? Cresce criado por terceiros até. Então, para explicar por que eles são uma geração extremista, primeiro, eles são a primeira geração que crescem desde pequeno com acesso à internet, entendeu? E eles crescem com a internet já desenvolvida. Então, eles têm um acesso gigantesco de informação que nenhuma geração na história outra teve. Porque você consegue literalmente pegar qualquer livro na internet. Entendeu? Eu não consigo pensar em nenhum livro que não deva ter na internet, se não conseguir achar um PDF em algum lugar. Então, eles crescem com essa informação, só que também tem o seguinte: como é que eu posso dizer? A saturação de conteúdo de entretenimento que você tem na internet. Então, tipo assim. Tem toda a informação que existe na humanidade na internet, mas também tem a porrada de entretenimento para gerar serotonina nele, que você falou. Então, E um exemplo disso, a própria música é um exemplo disso, cara. A gente vê muitas pessoas mais velhas. Eu não peguei isso, tipo, eu já nasci na época do CD, então a gente tinha acesso à música mais restrito, mas já era comum, você tinha a banca na feira vendendo CD. E a internet surgiu na minha vida, eu já tinha 12, 13 anos. Mas as pessoas mais velhas falam muito que, sei lá, o cara gostava de Iron Maiden. Quando ele conseguia ouvir Iron Maiden, ele ficava feliz pra caralho. Tipo, puta, eu consegui um LP do Iron Maiden. O cara soltava fogos e ouvia aquilo infinitas vezes. E assim, de novo, a sensação de felicidade que ele tinha de estar tá ouvindo uma música que ele gosta é porque ele fez algo para aquilo. Porque ele foi lá no centro da cidade arrumar um LP. Porque ele pediu pra alguém importar pra ele. Porque ele gravou numa fita. Ele fez algo para ter aquela felicidade. Hoje, você pode gostar de qualquer estilo de música do mundo. Você pode gostar de black metal finlandês. Você vai no YouTube e ouve black metal finlandês. E aí você ouve e fala, puta, que legal. E aí metade da música já tá bom, chato. Fecha e vai fazer outra coisa. É, a gente não Exato. Exato, tem mais a felicidade pura de algo, porque a gente não luta para conseguir aquilo. é o ciclo da serotonina. E o YouTube tá capitalizando forte nisso. Você pega, tipo, você dá pra você ver as estatísticas do seu canal aí. Tipo, você olha o watch time médio. Quantos por cento assiste o podcast inteiro? Muito pouco, cara. Mais de 90% assiste até os 15, 20 minutos. Até o Peraí, final deve cortou, ser você falou. tipo. Oi? Cortou no Ah, desculpa. tantos por cento. Mais de 90% assiste até tipo 20, 25 minutos. E sei lá, 4, 5% chega até o final. Então, aí, ó. Deve ter umas, o quê? 10% deve estar aqui agora escutando, entendeu? Então, tipo assim, o cara já clicou em outro feed, entendeu? Ele já tá assistindo. Ele deve estar assistindo, sei lá, um cachorrinho comendo chocolate agora, entendeu? Ou coisa do tipo. E Então, enquanto assistia, ele não tava assistindo o podcast. Ele tava com o podcast aberto, jogando alguma coisa e falando com os caras no Telegram e fazendo outras mil Exato, coisas exato. ao mesmo tempo, Não, pra animar o cérebro de alguma forma. eu vou ser sincero, eu uso internet assim, entendeu? Eu tô jogando, tipo, Total War, enquanto eu tô falando com alguém no Discord, no Telegram, tô usando o Twitter, tô vendo, tô escutando podcast, entendeu? Tipo, é 300 coisas ao mesmo tempo, é um overload gigantesco de informação, entendeu? E nunca na história você teve uma geração que tem, tipo, esse tanto de informação passando pela cabeça dela ao tempo todo, desde que ela nasceu, entendeu? E aí que eu digo é o seguinte, como eu tava falando antes, você tem toda essa informação que é realmente valiosa e ela tá encoberta por esse ciclo de serotonina. Então o cara tem que passar por esse ciclo, entendeu? Ele tem que olhar alguma brecha ali, e aí ele vai ver que tem uma porrada de informação ali, aí ele vai buscar aquilo, entendeu? E aí você tem um fenômeno que eu comecei a pensar nessas questões de uma geração para outra e tal, quando eu fiz um pensamento meio meta. Eu devia ter uns 19 anos por aí, então faz uns 2 anos, e eu tava lendo um livro do Evelyn, eu acho que era o Ride the Tiger. Aí eu tava lendo, sabe quando você tá lendo e você começa, tipo, pensar em outra coisa, você meio que, sei lá, perde o foco do que você tá lendo? Sim, tem, já acontece isso sempre. Você, Então. de uma frase, você cria um negócio completamente novo na sua cabeça, né? E parte dali. Exato. Aí eu comecei a, tipo, pensar o seguinte: por que eu tô lendo Évola? Foi essa pergunta, entendeu? Tipo assim, a que ponto chegamos que eu tenho 19 anos e eu tô lendo o livro desse cara aqui? Entendeu? Um cara que. Não, pensa bem, todos os meus, sei lá, meu pai, meu avô e meu bisavô viveram enquanto esse livro estava lançado, nenhum deles leram isso aqui. Eu nem Entendeu? sabia que Nenhum de, existia ela. ninguém sabia quem era Évola. Entendeu? Se eu chegar no meu avô e falar de. Nem precisa nem ser muito distante. Sei lá, se eu falasse com o meu bisavô enquanto ele estava vivo, né? Quem era, sei lá, Mussolini, provavelmente ele não ia saber. Entendeu? E a questão é, a que ponto chegamos que eu tenho que me preocupar, que, tipo assim, que eu com 19 anos isso virou uma preocupação para mim? O porquê que o mundo moderno é uma merda, entendeu? Pô, é verdade, cara. É, até questões políticas no geral. Se você perguntar pro seu avô, ele não sabe, cara. É muito comum esses caras que batem nesse negócio de não, porque na ditadura as pessoas lutavam contra ele e tal. O brasileiro médico, ele nem sabia que tava na ditadura, ele tava nem aí. Tipo, chegasse pro cara e Exato. falasse, oh, como era no regime militar lá? Eu falava, ah, cara, sei lá, eu vivia normal, É a mesma trabalhava, fazia coisa. tudo normal. É, Exato, entendeu? não tinha essa preocupação que a gente tem hoje, de tudo tem que ser explicado, entendido, tudo a gente tem que ler mil coisas para saber o que tá acontecendo. Exato. E é por isso que a geração Z é a geração extremista. A gente é a geração que a merda começou a feder demais, entendeu? Onde a gente já tá vendo o desastre que tá acontecendo, entendeu? A gente já tá vendo a fábrica da realidade se dissolvendo, entendeu? Parece meio cringe, eu sei. Aí... Cara, não deu um bom exemplo, não, mas a ideia por trás é muito boa, cara, realmente. Entendeu? A questão é a seguinte. Essa geração de extremista, a gente tá, tipo assim, metade tá, tipo, procurando saber por que o casamento gay não foi legalizado, entendeu? E a outra metade quer saber por que estão tentando legalizar o casamento gay, entendeu? Uhum. É tipo, é uma divergência, é uma certa... Então, e é por isso que eu digo que vai ser a geração extremista. Creio que não, cara, eu acho que 80%, 10% tá tentando entender porque o casamento negro foi legalizado, 10% porque estão querendo legalizar o casamento gay, e 80% tá pensando porque não legalizam o casamento com criança. Acho que isso que faz o negócio ser fodido, que a maioria tá presa. Exato, já dentro do problema demais. Mas olha só, você... Perceba o que você fala, porque enquanto, eu diria que, sei lá, o que, 5% ou menos da geração Z está preocupado com a questão que a gente tá, com as questões que a gente fala aqui na internet. Mas esses 5% valem muito mais que os outros 50%. Porque o que você perguntou logo no começo? Se o cara não tem o que era, 38 centímetros de braço? Isso. E se o cara não tem 38 centímetros de braço, ele não devia estar falando. Entendeu? Então, tipo assim, em questão intelectual, não só intelectual, mas como física, esses 5% da geração Z que se preocupa tá muito melhor que os outros 50%, entendeu? É, isso eu tenho que concordar, cara. Eu acho que a diferença dessa geração boa é que a gente tem gente preocupada, finalmente. As outras gerações eram muito negócio de: ah, cara, isso é foda, né? Esse mundo aí tá complicado as coisas. Agora a gente tem gente ativamente pensando nisso e querendo mudar de alguma forma. Muitos sem saber o que fazer, mas querendo mudar. Isso não acontecia até pouco tempo. Sim. Então foi nesse pensamento meta aí que eu tive um tempo atrás de por que eu tava lendo aquilo, entendeu? Porque eu tava me interessando por aquilo. Porque nenhum ancestral meu parou pra, tipo, pensar nessas coisas. E agora eu tô no, tipo assim, ao mesmo tempo em que eu tô numa situação, tipo, social bem merda, certo? Nossa sociedade tá uma merda, ninguém consegue negar isso. Ao mesmo tempo, eu literalmente tenho acesso a todo o conteúdo que foi produzido pela humanidade de todos os tempos, entendeu? Pelo menos publicamente, né? E uma coisa que nenhum ancestral meu teria, entendeu? Tipo assim, pensa o seguinte, quantos ancestrais seu souberam quem foi Platão, entendeu? É tipo... Verdade. Uma coisa também que eu usei já como exemplo, mas vale muito nisso, é... Imagina qualquer pessoa no passado que tinha o interesse que a gente tem, a imensa maioria não tinha, mas assim, pessoas que tinham interesse em política, nessas coisas. Como seria pra eles se eles tivessem acesso ao que a gente tem? Se eles tivessem o mesmo interesse que eles já tinham na época, mas assim, em vez do cara ter que viajar o mundo, ir pra Dinamarca pra estudar um negócio que só é estudado lá, ir pra uma faculdade específica no mundo, porque aquilo só é tratado lá, ele pudesse baixar um PDF e ter acesso àquilo. Imagina isso é inimaginável pra esses caras. Eles não conseguem nem... Acho que eles não conseguiram nem conceber ter acesso livre e irrestrito à informação como a gente tem. Uma coisa tão fora da curva que eles não conseguiriam pensar nisso de nenhuma forma. Sei lá, é igual falar de viagem no tempo pra gente. A gente não conseguiria entender essa noção. Sim. E outra coisa, mudando um pouco de assunto, é mais... Assim, o que radicalizou essa parte da geração foram atos, entendeu? De quem tá controlando esse decaimento que a gente tá vendo, entendeu? Porque, por exemplo, um acontecimento que sei lá, redpilou uma galera aí da geração Z, foi simplesmente o PewDiePie dar uma zoada em quem tem nariz grande e ele sofreu uma porrada de consequência, entendeu? Tipo assim, a audiência dele ficou olhando pra aquilo e falou: peraí, por que ele pode zoar um monte de gente, mas não pode zoar esses caras? Por que quando ele zoa esses caras, tudo isso acontece? Entendeu? Então, tipo assim, foram esses caras, como que eu posso dizer, fazendo um certo overreaching, que causou uma certa radicalização, entendeu? Então, tipo assim, quando os caras começam a ver que certas coisas você pode falar à vontade e certas coisas você não pode falar nem um pouco, eles começam a pensar: por que que não se pode falar essas certas coisas? Por que se quem fala isso cai, entendeu? Então aí as pessoas começam a ir atrás disso. O começo de tudo isso, né, foi a questão do Gamergate, né? O Gamergate foi esse primeiro acontecimento que foi tipo um baque que radicalizou realmente esse monte de pessoas de geração Z. Entendeu? Se o Gamergate não tivesse acontecido, provavelmente a gente nem estaria conversando agora. Entendeu? Realmente foi. Se tem um. Se tem, sei lá, um Woodstock ou revolução sexual da geração Z, é o Gamergate. Você pode explicar pro ouvinte o que é o Gamergate? Tem uma parcela que não conhece. Eu conheci, sendo sincero, pelo seu vídeo, cara. Eu não sabia. Eu acho que a maioria não conhece, na verdade. Até ver seu vídeo, eu nem imaginava que aquilo tinha acontecido. Eu tinha visto muito por cima, mas não sabia o impacto que teve real. Porque isso não chegou no Brasil, entendeu? Eu soube exatamente porque na época eu já consumia conteúdo mais do Game. E outra coisa, na época do Gamergate, o Gamergate foi mais ou menos o que me fez ter interesse por política, entendeu? Na época eu não tinha interesse por política, entendeu? Eu sempre fui meio tipo, ah, tipo, o que adianta você fazer? Vai adianta, tipo, o que adianta você votar? Não faz diferença nenhuma. Esse foi sempre meu mindset, entendeu? Até Gamergate, aí foi ali que eu comecei a ser radicalizado. Mas enfim, para resumir o Gamergate, eu posso usar uma palavra para resumir o Gamergate, mulher. Melhor uso de uma palavra do episódio até agora, cara. Porque nesse caso realmente é Mas mulher. se não fosse mulher, é provável que nem o Trump teria sido eleito, cara. Olha só, é muito provável, na verdade. Vamos lá, vamos começar do começo. Enfim, tinha uma certa produtora de jogos. Eu vou falar o nome porque ela nunca vai saber disso aqui, então foda-se, que é a Zoe Quinn. A Zoe Quinn, ela era uma criadora de jogos indie, sabe? Aqueles jogos independentes e tal. E basicamente, ela fazia os jogos e os jogos dela, né? Pegavam uns reviews. Sabe, esses caras fazem review de jogo e tal, os sites, Kotaku, IGN, essas coisas. Então, os jogos dela pegavam notas absurdamente altas nesse site, entendeu? E os jogos eram Tipo, ruins. 9, 9,5, 10. E os jogos eram uma bosta, entendeu? E aí, na época, não lembro quem foi um youtuber, ele fez um vídeo. Era um youtuber de game, sabe? Nada a ver com política. Ele fez um vídeo zoando isso, tipo, nossa, por que que esse joguinho aqui é uma bosta e tem um monte de nota alta? É estranho, hein? Mas, ali, não deu nada isso aí. O que aconteceu foi o seguinte: pouco tempo depois disso, um cara que dizia que era ex-namorado dela surge com várias provas e informações de que a Zoe Quinn estava. Pera, qual palavra que eu vou usar? Ela estava tendo relações sexuais Em com troca de os bons caras que. reviews. Em troca de bons reviews. Então, se iniciou meio que uma. Como é que fala? Uma operação chamada Gamergate pra zoar ela e esses produtores de conteúdo, né? Pra ir lá e, tipo, e começaram um monte de galera começar a fazer vídeo, olha lá, os caras estão fazendo review bom porque eles estavam tendo relação com a mulher e tal, e a mulher deu pra um monte de cara. Enfim, teve toda essa treta aí. Ok, você vê isso e você pensa, No começo, só era uma pra. dúvida, no começo, era uma coisa totalmente só pra zoar? Ou já tinha força política por trás? As pessoas já olhavam pra isso politicamente? Ou no começo não, era Não, só no vamos zoar começo era porque. só pra zoar. Era só pra, tipo, vamos zoar os caras, entendeu? Vamos zoar o site, vamos criticar o site, enfim. Era, no começo, isso, por isso que chama Gamergate, porque no começo era um bagulho só da comunidade gamer mesmo, entendeu? Não tinha nenhum envolvimento político nisso. Enfim, os caras começaram a zoar e tal. E ok, o que que você pensa daí, né? Que poderia ter acabado aí, né? Entendeu? A mulher, tipo, ou para de fazer jogo, ou continua fazendo jogo, e os caras, tipo, param de dar review assim, ou sei lá. Se ela fosse o mínimo inteligente, ela Mas. ia falar que não teve relação nenhuma com as notas. É mentira, mas ela ia falar só pra disfarçar. Ah, não, isso aí eu só gostei dele, não teve nada a ver com as notas, não. Aí as empresas, tipo a Kotaku, as empresas que estavam envolvidas, demitiu esses caras, eles iam pra outras empresas, seguir a vida. Resolvi aí. É o que eu Exato. faria se eu tivesse por trás, mas o que que eles fizeram? Teria acabado aí. O que aconteceu? Não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte: a Zoe Quinn, com toda a sua esperteza, começou a printar e pegar os vídeos dos caras zoando ela e começou a fazer vários posts em várias redes sociais falando o seguinte: que os caras estavam atacando ela porque ela era mulher, entendeu? E que a comunidade gamer era extremamente machista e só estava fazendo aquilo porque ela era mulher, entendeu? O que aconteceu foi que aí isso começou a virar político. Começaram a ver isso como os machistas da internet estão atacando uma pobre mulher que só faz jogos. A comunidade gamer é machista e ataca mulheres que fazem jogos, O entendeu? contato que eu tive com isso na época, cara, porque eu não consumia conteúdo de games americano nenhum, mas eu ouvia podcast que falava disso aqui no Brasil. Esses podcasts full soja, sabe? 99 vidas, essas coisas. O contato que eu tive na época foi justamente isso, mas foi muito curto. Foi só os caras falando, tipo, ah, a gente quer lembrar que a Zoe Quinn tá sendo perseguida por ser mulher, então fica aqui um abraço para as mulheres que produzem games. E foi isso, tipo, acabou aí. Exato, Por isso eu exato. não tive. Eu nem sabia desse outro lado, até você falar. Que pena, deveriam ter trazido isso pra cá, ia ser muito bem. Enfim. Aí ela começou a fazer todo esse negócio aí. Aí, beleza. Aí entrou outra mulher na jogada. Uma outra feminista famosa, que é a Anita Sarkeesian. A Anita Sarkeesian comprou a briga dela e começou a falar que a comunidade gamer era Essa mulher é machista, mas não, mas ela foi insuportável, além. cara. Essa mulher, ela tem uma Esse. série no YouTube. Ela fez um Patreon, um bagulho pra fundar ela, pra ela fazer uma série sobre machismo nos games. Aí juntou uma puta grana, e o que ela produziu é tipo um vídeo de 10 minutos dela falando sozinha, que ela gastou 5 dólares pra fazer e embolsou o resto. E tem a melhor Exato. frase de todas, que é: os homens gostam dos games porque eles apelam à fantasia máxima masculina. O que a gente faz no jogo, cara? A gente joga Age of Empires e sei lá, a gente joga Age of Empires, a gente joga Hearts of Iron, a gente joga GTA. Isso é a Minecraft, fantasia máxima masculina, porra? Joga velho. Minecraft, você constrói Minecraft. uma cabana no meio do mato. Exato, mas enfim. Aí essa Anita Sarkeesian comprou essa briga, só que a Anita Sarkeesian, ela foi além, entendeu? Ela disse que não só a comunidade gamer era machista, mas como racista, homofóbica e yada yada yada, entendeu? A questão é a seguinte: até naquele, isso foi em 2014, olha só. Até naquele tempo, você não tinha muito esse modus operandi dos SJWs aí da esquerda progressista, não é? Tipo, eles não falavam muito dessas coisas. Não tinha muito esse xingamento de fascista, racista, etc. Quando começou, começou em tudo nesse meio. Começou com isso, não, as Exato. mulheres não têm acesso à indústria, porque a indústria é machista. E semana seguinte já queriam mudar a roupa da Kitana no Mortal Kombat. Tipo, já foi de uma vez. Englobaram tudo. Exato. Exato. E aí, ó, na época, um youtuber que mais falava disso e que ele ficou muito, muito. Ninguém conhecia ele, mas depois disso ele ficou muito famoso. Ele até concorreu para político na Inglaterra, lá, o Sargon Novacado. Não sei se você conhece. Não, não conheço. Ele. Então, ele era um canal minúsculo e ele cresceu tanto. Acho que ele tem, sei lá, uns dois canal aí com mais de 500 mil inscritos. E ele até concorreu para acho que, sei lá, congresso na Inglaterra, não sei qual que é o nome lá. E foi um fiasco isso aí. Esse cara não é muito bom. Esse cara é meio bosta, Dá um bom mas exemplo, cara. não, não, mas porque ele ficou muito famoso, entendeu? Ah, tá. Mas E, tipo não assim, recomendo então. Ouvinte, não vá atrás dele que não vale a pena. não, não, esse cara é tipo um liberal BR, entendeu? Tipo um MBL, O Kim Kataguiri inglês. Ele bate na esquerda, mas ele, tipo, se você pergunta as ideias dele, não tem porra nenhuma, entendeu? É esse tipo de cara. E aí, esse cara fazia esses vídeos e ele falava explicitamente, tipo, não, ninguém está zoando você porque você é mulher. Estão te zoando porque você teve relações sexuais com os caras em troca de review, entendeu? E aí ele falava isso e elas rebatiam como o quê? Ele é machista e tá me atacando por sua mulher, entendeu? E isso aí foi um ciclo, entendeu? Era várias. Algum cara fazia um vídeo criticando elas falavam, estão atacando porque a gente é mulher, entendeu? E isso aí começou a gerar uma puta atração. Na época, o Reddit não era esse lixo que é hoje, era um negócio mais imparcial, entendeu? E aí teve várias discussões lá. O Reddit ficou do lado do Gamergate na época, Caralho, sério? entendeu? Isso Sim. hoje é inimaginável, cara. Os Hoje eles caras. iam Olha só. banir quem defendesse. Exato, exato. Na época, o Gamergate, tipo, tinha até um subreddit especial do Gamergate lá. Os caras se organizavam para fazer crítica e tal. Enfim, isso foi tomando uma atração gigantesca. O que aconteceu pra redpilar uma massa, por exemplo? Porque até aí não tá tão redpilado assim, entendeu? Os caras já tiveram uma meio que. Como pode dizer? Eles já perceberam que feminismo é uma bosta, entendeu? Já perceberam qual que é o modus operandi da feminista, mas eles ainda não perceberam o jogo por um todo. O que aconteceu, porém? O que aconteceu foi o seguinte: a mídia mainstream começou a reportar sobre isso. E elas começaram a fazer o quê? Começaram a falar exatamente o que a Zoe Quinn e a Anita Sarkeesian estavam falando, entendeu? Então saía na CNN, tipo, gamers atacam mulheres, entendeu? Saía, tipo, no Wall Street Journal, youtubers de videogame atacam mulheres que produzem jogos, entendeu? Uma coisa que fez isso estourar é que era o mesmo discurso vindo de todos os lados. Porque até então, o cara que estava jogando videogame, ele imaginava, sei lá, ah, a CNN é de esquerda, a Fox é de direita, esses aqui eles são mais conservadores, são mais liberais. Exato. Quando isso acontece, é todo mundo dando o mesmo discurso, como se todos tivessem o mesmo dono por trás, é uma coisa meio estranha. Exato. Todo mundo falando a mesma coisa, e você fala, peraí, eles estão mentindo? E eles continuavam mentindo. Eu caía lá e falava: Ó, seguinte, jornalista que publicou isso é mentira. Aqui eu tenho prova, isso é mentira. E o cara ignorava e continuava mentindo. E aí perceberam que tinha alguma coisa estranha por trás, né? Exato. Exato, foi exatamente isso que aconteceu. E não só isso, cara. A Anita Sarkeesian, ela foi no programa do Stephen Colbert, você conhece? Aquele cara que tem até o meme do Trump, que tipo, sempre que o Trump faz qualquer coisa, ele vai lá xingar o Trump desesperadamente, sabe? Sim, esse aí seria, colocando um exemplo brasileiro, seria o Gregório do Vivier de lá. O cara que é. É, basicamente. Só que, ele tem aqueles programas late night, estilo programa do Joe, sabe? O cara do Só que, tipo. entretenimento que usa política para tudo, tudo ele fala política, tudo ele mete política no meio. Exato. Só que naquela época nem tinha Trump ainda. Então, tipo, não tinha nem ideia de que teria um Trump. E aí o que acontece? Esse cara, a Anitta Sarkeesian vai no programa desse cara, que é o um programa, tipo, que bate audiência de milhões lá nos Estados Unidos, entendeu? E ela vai isso em rede nacional, em, tipo, com milhões na audiência, falar que os gamers atacam mulheres, entendeu? E aí o bagulho começa a descarrilhar. Daí, porque é o seguinte, até então, como eu falei antes, o Reddit tava apoiando o Gamergate. Não tá mais, tá? O Reddit começou a banir os caras falando de Gamergate, entendeu? YouTube começou a cortar os vídeos falando de Gamergate. E aí, olha só, cara, na época, até no 4chan, os caras começaram a excluir thread falando de Gamergate. Foi aí que Caralho. criaram o 8chan, não sei se você conhece. Foi nessa época aí, exatamente pra falar do Gamergate. Eles criaram um chão só pra fazer isso. Então, todo o establishment, e até coisa que nem era do establishment, começaram a se juntar pra falar gamers atacam mulheres, entendeu? E aí os caras, tipo, foram. Cara, começou pelo seguinte, começou por ser deletado do Reddit, entendeu? E aí todos os caras que estavam interessados em Gamergate foram pro 4chan falar de Gamergate. E o que que eles encontram no 4chan? Eles encontram Encontro que tem lá. barra Paul. Exatamente, entendeu? Encontro Então os a caras já. turma do Hitler não fez nada de errado. Exato, entendeu? Eles começam a ser mais ainda radicalizados. Então é o seguinte, eles chegam. Olha só, isso aí. Ah, vamos falar isso mesmo. Eles chegam no Poll, né? E eles começam a falar de Gamergate lá, que a mídia inteira tá se juntando pra passar uma narrativa falsa. E o que que os caras falam pra eles? Ah, é, amigão, a mídia tá se juntando? Olha só o sobrenome dos caras que controlam isso aí. Entendeu? Então, o negócio começa a ferver mais ainda. Esses threads começam a ser banidos do Poll e os caras criam o próprio site deles pra poder falar disso lá, o 8chan. Aí o 8chan vira um Poll, só que tipo, mais radical, entendeu? E foi dali que saiu aquele australiano sorridente aí. E, enfim. Claro, o que aconteceu foi o seguinte: o Gamergate gerou um tráfego enorme pro 4chan, entendeu? Gerou um tráfego enorme depois pro 8chan. No começo gerou um tráfego enorme pro Reddit, entendeu? E, todos os canais que falavam, que falavam disso na época explodiram gigantescamente, entendeu? Alguns deles hoje estão uma merda, outros estão bons, véio. Mas enfim. Ou seja, todos esses canais depois, né, principalmente o, como eu falei, o Sargon Avacad, todos esses canais, o Reddit, o 4chan, todos eles iam fazer o quê 2 anos depois? Apoiar o Trump, né? Tipo, todo meme que saía pra apoiar o Trump saía da onde? Desses lugares, né? Então, se no começo de tudo isso a Zoe Quinn tivesse simplesmente falado, não, isso é mentira, para com isso, entendeu? E deixado quieto, não teria gerado um influxo de gente para esses canais, para o Reddit, para o Poll e depois para o 8chan. E é provável que eles não teriam toda aquela gente para fazer meme para eleger o Trump, não é verdade? Sim. E uma outra coisa também que funcionou muito. Deu errado, tipo, pelo que ela tinha planejado, deu errado no fim. Foi que eles tentaram levar isso para instâncias maiores. Então, tipo, a Zoe Quinn Eles foi. foram na ONU, eles foram na ONU, Foi na velho, é ONU verdade, dar um esquece. discurso sobre como as mulheres sofriam no mundo dos games. Foram no Senado americano falar sobre isso. E aí, mais uma Exato, vez, cara. os caras que estavam nem aí, tipo, imagina o jovem viriato jogando Total War dele. Aí ele vê Exato. isso aí e fala: pô, vou lá zoar essas minas aí que elas fizeram uma bobagem. E do nada a mídia tá falando que ele é nazista, a ONU tá falando que ele é nazista, todo mundo tá falando que ele é nazista. Aí ele fala: porra, por que será que estão fazendo isso? E aí vai entender o que é nazismo, entender o que é que estão acusando, entender por que estão acusando, quem é que está por trás. Exatamente, cara. E gera tudo isso a partir desse momento. Ah, então eles estão me chamando de fascista. Fazer o quê agora? Eu sou fascista, então. Mas enfim, então, esse acontecimento do Gamergate foi o que gerou esse crescimento gigantesco nesses sites mais obscuros aí, entre aspas, obscuros da internet. O 4chan deles, entendeu? Então, tipo, o Gamergate gerou muito tráfego pro 4chan. Se você olha tipo, um gráfico de como que era o 4chan até tipo 2014, 2015, você vê que tipo, dispara para cima, tipo, ali na época do Gamergate. E claro, né, mais e mais ainda depois da eleição do Trump. Mas enfim, se Gamergate, esse negócio não tivesse acontecido, se ela simplesmente tivesse deixado quieto, provável que a gente não estaria tendo essa conversa agora, entendeu? Então, a história é Vamos longa, a história. fazer o seguinte, então, para a gente voltar no final nesses caras. Uma boa parte dessa geração é uma geração acordada, uma geração, como dizem os jovens, baseada e redpilada. E esses caras têm uma relevância hoje que há muito tempo a gente não tinha nesse meio. Então, vamos falar deles no final, vamos voltar nisso aí. Mas, em compensação, para não acharem que tão, porra, legal, a geração Z é maravilhosa, a gente tem um fenômeno que é e-girl, que é jovem trapper, que é ancap, que é tudo isso que faz parte do outro É o fenótipo da outro geração lado. Z. Você Exato. consegue separar eles em subgrupos e falar especificamente sobre cada um? Eu sei por nome, Claro. tipo, eu sei o que é uma e-girl porque eu vejo a galera zoando, mas eu não sei a forma de pensar, não sei se elas defendem política ou se elas são alheias a isso, se elas têm pauta feminista. Imagino que sim, mas eu não sei exatamente. Você acha que dá pra falar separadamente de cada um? Sim, bom, a geração Z, como eu disse, já disse várias vezes aqui, é a geração de extremista. A questão é por que eles são extremistas, né? Isso acho que vai ficar um pouco mais claro com os decorrer dos anos. Mas uma coisa que você pode dizer que eles são extremistas é o seguinte: eles olham para gerações passadas aqui e eles falam, bom, nenhum deles foi extremista em nada. Acho que eles estavam errados em dizer que extremismo é ruim, entendeu? Então é você antifa, então é você terceira posição radical, então é você anarcocapitalista, esse tipo de coisa. Então, por ele ter essa ânsia por extremismo, talvez seja motivo da geração Z se agarrar a essas ideias mais fora da janela de Orwell, dessas ideias mais fringe, entendeu? De coisas que a massa da sociedade não consegue entender ainda, entendeu? Então, você pega, para começar pelos ANCAPs, entendeu? Os ANCAPs, eles são, eu diria que um estágio da radicalização, entendeu? Eles conseguem perceber que tem várias coisas erradas, mas eles não percebem ainda entender certas verdades, entendeu? Porque é uma coisa que eu já falei várias vezes, que é aquele fenômeno que falavam antigamente do libertarian to alt-right pipeline, que basicamente é o seguinte: o cara é libertário até ele perceber que tem algumas coisas, que algumas verdades que são inquestionáveis e que, de uma certa forma, você tendo esse estado libertário que eles pregam, não seria uma boa ideia. Então eles passam para ser coisas mais radicais, entendeu? Sim. Tipo assim, a maior. Isso é muito comum, Pode cara. falar. Muita gente chega aqui no canal e manda e-mail, manda coisa falando, olha, eu conheci a terceira posição sendo ANCAP, e aí eu fui entender mais o que vocês defendiam. E aí, o cara tem contato com duas frentes. Primeiro, ele entende que no mundo real a teoria ANCAP não funciona, então fica lá, não, porque o pacto de não agressão, o pacto de não agressão. O cara entende depois de uma certa idade que o mundo real não funciona assim e abandona as ideias, e aí ele fica ali alheio à política um pouco, só que ele tem contato com a terceira posição e vê historicamente, socialmente, como certos grupos agiram para o estado que a gente está. E aí, junta as duas coisas, junta a descrença no ANCAP que ele já tem com o entender as coisas num escopo maior, ele cai na terceira posição. É muito comum isso acontecer. Não, cara, o ANCAP, ele deixa de ser ANCAP no momento que ele percebe que existem grupos que nunca vão respeitar a liberdade dele, entendeu? Então ele vai ter que combater esses grupos, violando o princípio de não agressão, entendeu? Tipo, ou você vai ficar esperando esses caras violarem o princípio de não agressão pra fuderem com você, ou você vai impedir eles de fazer isso, entendeu? Não é uma coisa muito difícil de entender. Sim. Mas, então, pra voltar nessa questão que eu tava falando. Se o cara. Quando o cara percebe essas coisas, ele deixa de ser ANCAP. Mas a questão é que, tipo assim, tem o fato da identidade, entendeu? Os caras que não deixam de ser ANCAP são os caras que pegam essas ideias, pegam essas ideologias e colam isso na identidade deles, entendeu? Isso passa a ser a identidade deles. O cara não acredita mais no anarcocapitalista. Ele é anarcocapitalista, entendeu? Então, o cara tá quase tatuando amarelo e preto no braço dele, entendeu? Qualquer coisa, qualquer questão que surja no mundo, ele tenta explicar pelo anarcocapitalismo. É igual o marxismo, só que do outro lado. O marxismo, tudo é explicado pela luta de classe. Qualquer coisa que aconteceu na história é luta de classe. Pro ANCAP é tudo culpa do Estado, e sem o Estado seria perfeito. Qualquer coisa que exista. Exatamente. E os caras abandonam a fé deles pela ideologia. Por exemplo, óbvio, inúmeras pessoas já conseguiram, já disseram de forma bem... como eu posso dizer? Bem exata, de que catolicismo e anarcocapitalismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas os caras continuam dizendo, não. Se eu tiver que escolher entre catolicismo e ética libertária, eu vou escolher ética libertária, entendeu? Então o cara não tem fé, certo? De qualquer forma, essa coisa de atrelar ideologias à identidade é muito comum, não só com a geração Z, mas com millennials também, entendeu? Principalmente com marxistas, isso é uma coisa extremamente marxista. Você vê isso muito com petista boomer também. Esses petistas que, tipo, defende o Lula até hoje mesmo, sabendo de tudo, de todo o lixo aí que aconteceu. Eles não defendem ele necessariamente porque eles acreditam que ele seja inocente. Eles defendem ele porque faz parte da identidade dele defender ele. Sem é aquilo, verdade? O cara não tem mais nada. Sem exato, a crença exato. Dele já era. Eles já conhecem ele como o petista, entendeu? Se ele deixa de ser o petista, ele deixa de ser quem ele é. Então ele não vai deixar de ser petista, entendeu? Agora, isso tá começando a acontecer com a geração Z. Entendeu? A geração Z tá se atrelando a essas ideologias e definindo aquilo como a identidade própria delas. Mas você acha que isso é uma coisa da idade ou que isso vai ser permanente? Tipo, a maioria desses caras tem no máximo 18 anos. Você acha que quando eles tiverem 30, isso muda ou o cara vai continuar extremista do mesmo jeito? Eu acho que não, acho que vai continuar extremista do mesmo jeito. Acho que vai piorar, na verdade. Porque você pega os caras, os idealizadores anarcocapitalistas hoje, e o que você tem? A maioria deles não são da geração Z, a maioria deles tem ali, tipo, 20, 24, 25 anos, entendeu? Então, tipo, esses caras, eu pego o Cogos tem mais de 30 anos, e ele é o maior símbolo aí atualmente, entendeu? Esses caras, eles, a radicalização quem deles pode fazer pior. Parte de uma ideia de movimento que tem o Cogos como símbolo, cara? Como eu é possível sei. Isso? Tipo, o cara não para no meio de um vídeo do Cogos e fala, não, cara, isso tá errado. Tipo, eu não posso almejar ser esse cara, eu não posso defender o que esse cara defende. Não sei como eles conseguem, é inacreditável. Você conhece o Christian? Sim. Então, é o Cogos. É a mesma coisa. Tem uma imagem que eu lembro que eu vi no Fit, ela há muito tempo atrás, que é uma imagem que tá tipo, o Christian sem camisa e o Arnold sem camisa. E tipo, tá escrito assim, os dois têm 27 anos, qual que você vai ser quando você tiver 27 anos? Entendeu? Eu devia fazer uma com o Cogos. O Cogos sem camisa e o Arnold sem camisa. Os dois têm 27 anos. O que você vai ser? Inacreditável, cara. Se existisse um Cogos na terceira posição, naquele mesmo nível ali, cara, eu não seria de terceira posição. Eu ia inventar outra coisa. Eu falo, não vou fazer parte disso aí jamais. Entrar pra nova resistência. Fazer uma quinta posição, inventar um bagulho novo, que é a terceira sem Cogos. E os caras acham legal e batem palma ainda. Não, o Cogos é foda. Vocês não entendem ele. Vocês não entendem quão inteligente ele é. Fazer a quinta teoria política pra não se associar a ele. Eu tô com você nessa também. Mas enfim. Pra explicar agora o fenômeno e-girl. Isso é o mais... Sim. E-girl, cara, é o mais inacreditável. Porque é uma coisa muito distante do que eu tava acostumado. Tipo, existe feminista adolescente, é comum até... Mas não no nível de girl, porque girl ela vive aquilo. A feminista adolescente, ela tem o feminismo como opinião, só que ela tem outras coisas em torno dela. Então ela gosta de uma música específica, ela gosta de um filme específico, ela gosta de tal tipo de entretenimento. E o feminismo é só mais uma coisa ali. E girl, elas usam uma fantasia, tipo, elas criam um bagulho novo e elas entram naquilo de cabeça e falam, não, agora eu sou uma e-girl. E você olha pra um e você sabe tudo o que ela vai defender, tudo o que ela vai falar. Você sabe, se você disser uma coisa, qual vai ser a resposta exata dela pela forma que a pessoa se apresenta. Isso é um bagulho muito louco, cara. De onde surgiu isso aí e como essas pessoas agem? Vou fazer um Globo Repórter e-girl agora. Cara, eu tenho um vídeo sobre as e-girls que eu meio que faço uma... uma associação de algumas coisas que podem ter gerado elas. Primeiramente, elas são literalmente um reflexo da cultura pop, entendeu? É isso, entendeu? A E-Girl é um reflexo da cultura pop. Porque você volta no que Évola fala, entendeu? Évola fala que a mulher, a natureza da mulher é lunar. Ela só consegue refletir. Ela não consegue emitir a luz, entendeu? Só o homem pode fazer isso. Só o homem tem a natureza solar. Então, como a mulher só reflete, ela vai refletir o que tiver para refletir, entendeu? A E-Girl é meio que um retrato disso, de uma certa forma. Ela tá refletindo aquilo que, principalmente, a cultura pop de hoje reflete. Porque, no caso, numa situação tradicional, a mulher, ela vai refletir o quê? Ou o que o pai dela é, ou o que o pai dela reflete, ou o que o marido dela reflete, certo? Como hoje ela não tem nenhuma figura forte para isso, porque o pai dela é um niilista de geração X, e o namorado ou é um soy boy, ou nem soy boy, ou é tipo esses trappers aí, ou é literalmente uma trap. Ou ela tem então, 8 namorados diferentes e todos são soy boys e trappers. Exato. Então, tipo assim, ela não tem o que refletir. Então, o reflexo dela é o que ela tem como figura paterna. Que é... Olha só. Geralmente, você vê uns certos magtals aí falando que a figura paterna da mulher é o Estado. Eu diria que no caso das E-Girls, não é exatamente o Estado. O reflexo da cultura... Da figura paterna, da E-Girl, é a cultura pop. Entendeu? Então, você pega... Eu falo no vídeo que é o seguinte. Quem que é a maior figura de exemplo de E-Girl na cultura pop? Ramona Flowers, entendeu? Então, tipo assim, Scott Pilgrim, o filme, sai exatamente em 2010, quando essas E-Girls estão na idade de desenvolvimento cerebral, certo? Ali entre 8 e 12 anos, certo? E elas veem aquela figura ali extremamente empoderada e estilosa da Ramona Flowers e ela fala, uau, eu quero ser que nem ela, entendeu? Mas tem uma coisa que separa, cara, isso que é o foda. Assim, a primeira parte que você disse, concordo com tudo plenamente. E a mulher, ela tem uma tradição, um histórico de não só refletir o que é vigente, mas de ser mais radical do que o homem naquilo. O homem cria a tendência e a mulher reflete ela de uma forma mais pesada até. Por exemplo, hoje a gente coloca muito como a mulher é culpada pela degeneração do mundo, porque ela fica com 50 caras numa noite. Mas no passado, quando a gente tinha um mundo mais tradicionalista, um mundo com valores melhores e mais elevados do que os atuais, era o contrário. A mulher era vista como muito o que eles chamam de prude, que é tipo uma pessoa muito... Qual é a palavra pra isso em português, cara? Uma pessoa que segue tudo certinho? Puritana, puritana. A mulher era vista como puritana. Então, no passado, quando os valores eram elevados, a mulher era vista como um ser mais elevado que o resto. Tipo, ela era muito puritana, ela só queria fazer tudo dentro da lei, tudo tinha que ser certinho. Quando o que está em torno se degenera, piora, aí ela vai ser mais degenerada, ela vai ser pior do que o homem atual é. Mas no caso de Girl sendo um reflexo da cultura pop, tem uma coisa específica que é o que me deixa sem entender isso, que é o seguinte. No passado, as pessoas também aderiram ao que a cultura pop colocou para elas, mas elas iam a fundo nisso. Então, tipo, o cara que era o soy boy, ele realmente consome Star Wars. Ele assiste Star Wars, ele manja Star Wars, joga jogo de Star Wars, ele consome aquilo. A E-Girl, ela tem um negócio que ela junta um monte de coisa, então a base visual e tudo é Scott Pilgrim, só que ela junta um monte de referência diferente e é rasa em todas elas, cara. Eu tenho certeza que a maioria das E-Girls nunca viu Scott Pilgrim. Ela viu uma foto da Ramona Flowers no Tumblr e achou aquilo legal. Elas não se aprofundam em absolutamente nada, cara. Tudo é do jeito mais raso possível. A opinião política dela não é porque ela acredita naquilo, é porque ela pegou algo raso ali em algum ponto. A Exato. Música que ela ouve não é porque ela gosta do estilo, é porque, tipo, a E-Girl é muito comum ela gostar ao mesmo tempo de rock clássico, Arctic Monkeys e funk. E ela mistura os três, foda-se. Ela não sente aquilo de nenhuma forma, cara. É extremamente raso e é produzido a impressão que dá. É muito estranho isso. Isso é Exato. Próprio de E-Girl. Você não acha em outro fenótipo nenhum, outro fenótipo, outro grupo nenhum. E você resumiu a nossa cultura pop atual, entendeu? É uma mistura de um monte de coisa rasa. Entendeu? É, isso é verdade. Então, acho que... É o que eu falei antes, entendeu? A E-Girl era só um reflexo disso, um reflexo. E você, tipo, acrescentou aí exatamente o que eu quero dizer aqui. É a questão da mulher refletir ainda mais forte, né? Então, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar isso, você diz tudo. Mas... Porque Girl é um negócio que me deixa puto, cara. Eu vejo Girl começar a ferver o sangue na hora. Pra mim, o símbolo do mundo moderno é Girl. Tipo, é o símbolo máximo, não tem nada pior do que isso. É o símbolo do pós-moderno. Cyberpunk. É, e-girl. Eagle Punk. Você já viu aquela e-girl nacionalista que o pessoal fica postando no Discord? Não. A mina que é e-girl, tem o visual todo e-girl, só que o cabelo dela é verde e amarelo, e ela fica postando Bolsonaro no Facebook. Mas é tudo e-girl, cara. Foto fumando maconha, foto com cigarro, bebendo vodka e Bolsonaro 2017. Que maravilha. É a cultura popular, é a cultura popular. Tá aí. Entendeu? Acho que se a gente destruir a cultura popular atual, eu substituir por alguma coisa, não vai ter mais de girl. Então. Pelo que Tá aí. você vê de pessoalmente, lidando com esse pessoal em rede social, você acha que girl e K-pop é a mesma coisa ou eles estão diferentes? Porque pra mim parece muito parecido o jeito de falar, de agir. Mas tem a diferença Grande que K-pop diferença. é mais focado na música pop coreana. Você acha que eles têm a mesma K-pop. base ou não? É completamente diferente. Não, não exatamente. K-pop, cara, é basicamente um fenômeno que a gente já tem visto há bastante tempo, que é o negócio da boy band. Que antes era os Backstreet Boys, aí na minha época de escola era aquele. Era o Justin Bieber, aquele outro grupo lá é One Direction. Entendeu? Backstreet Boys é os caras másculos, com shape. Tipo, você. Só que essa questão, você pega os Backstreet Boys, aí você compara com One Direction, você compara agora com o K-pop, e você vê, tipo assim, uma rampa pra baixo, assim, ó. K-pop é uns puta maluco Direto. afeminado, com cara de criancinha de 7 Eles anos de idade. parecem mulher. Você olha os caras do K-pop e as mulheres do K-pop, a única diferença é o cabelo grande. Tipo, e a roupa, entendeu? Você não vê uma diferença muito grande. Só que aí a gente também ia entrar num assunto bem complexo aí, né? De toda essa questão da americanização da Coreia do Sul. Porque, cara, tem uma coisa, meio fugindo do tópico, que eu acho muito, muito engraçado, eu ri muito quando eu li isso, que é, teve uma banda de K-pop que foi se apresentar na Coreia do Norte, entendeu? Aí eles estão meio que filmando o show lá, aí tem uma hora que eles, tipo, filmam a plateia, e tá tipo, a cara da plateia, tipo, é impagável. A cara dos norte-coreanos vendo os K-popper dançando lá, tipo, Sem entender nada, né? eles pensam, acho que vale a pena passar fome pra não passar por isso. Tipo, O campo de concentração em desconexo. que eu nasci não é tão ruim assim, né? Exato. Talvez trabalho forçado não seja tão ruim, né? Pelo menos meu filho não tá ali. Enfim, mas tipo, pra entrar em outro aspecto ainda da geração Z, nossa, cara. É por isso que eu digo que a geração é extremista. Você tem negócio de trap, entendeu? Que Trap é. traveco ou trap música trap? Não, trap de traveco mesmo. Trap de música trap é mais uma cultura, sei lá, cara. É a continuação do hip hop, né? É, não muda muito. É o hip Não, não hop muda com muita ainda coisa. mais droga e que gira só em torno da droga. Deixa o resto pra lá. Exato, cara. Tipo, é menos tipo hip hop e rap, né? Tinha uns negócios mais tipo social, tipo, in the hood, não sei o quê, entendeu? Agora, trap é tipo, olha meu. Mano, trap é o funk ostentação americano, entendeu? Tipo, Gucci E é Gang. outra coisa que foi aceita muito rápido, porque no rap tradicional, isso era mal visto pra caralho há pouco tempo atrás. É, tipo, de novo, 2013, 2014. É, gente que fazia trap era muito mal vista. Tinha alguns grupos aqui no Brasil, tipo o Cartel MCs lá do Rio de Janeiro, tem um cara chamado Cachorro Magro, que é o Shaolin. Eles faziam isso, cara, eles apanhavam de todo mundo. Falou, pô, tá louco, o cara tá falando de droga e bebida em toda a música, isso aí não é rap de verdade. Hoje em dia, cara, só existe trap. Tipo, a cultura de rua de hip hop foi tomada pelo trap. Só existe isso. Não tem ninguém fazendo Mas mais. sabe o que eu acho? Acho que bastante gente vai gostar do que eu tenho que falar isso, mas eu acho que o trap tomou conta porque foi o que mudou nos lugares que tinha rap, entendeu? Os lugares que hoje tem funk ostentação porque a maior parte da favela hoje tem bem mais gênero do que antes, entendeu? Então, acho que tipo, esse trap, funk ostentação, esse negócio é tipo, um reflexo da mudança cultural que teve na favela, entendeu? Esse, Eu não acho. o cara tem um puta som no carro dele de 50 mil reais, uma TV LCD. Ele não quer ouvir o Exato. Racionais falando sobre a polícia perseguindo os pobres. O cara, não é realidade dele mais. Exato, ele quer falar do Gucci Gang. Sei lá, não sei o que é funk citação, mas tô E por uma dentro. coisa boa do trap, cara, é que eles são racialistas do outro lado. É muito Exato, eles comum são. jovem trap defender que negro tem que casar com negro e são contra qualquer relacionamento com outras raças. Tem que tomar cuidado para falar isso É. aqui, senão o vídeo cai, mas enfim. Só que eles Isso tá partem errado. do lado errado, cara, porque no caso deles, eles fazem isso por ódio das outras raças, porque eles É, têm exato, raiva. exato, exato. É, não é pela preservação, mas na prática é a mesma coisa, tipo, eles É. defendem a mesma coisa. Então, o cara que falava isso era o Muhammad Ali. Eu posso não gostar dele, mas ele defendia esse negócio de que, tipo, porque ele quer que os filhos dele não se pareçam com ele, entendeu? É a mesma coisa que o Vardy fala. É engraçado você ver as coisas em Nós comum juntamos isso. Varg e Mohamed Ali numa frase, É, mas hein? é, Quem os dois falam a diria? mesma coisa, tipo, eles querem que os filhos pareçam com ele, então. Mas o Varg quer Mas isso porque os vikings fizeram antes. Os vikings criaram antes. É o que eles enfim. usam pra tudo. Os Vikings enchi. Mas Outro... enfim. Pode continuar. Por favor. Tem um outro exemplo aqui pra te perguntar, que esse é mais triste. O quê? Seguinte, você já ouviu falar em uma coisa chamada OnlyFans? Sei. OnlyFans, pro ouvinte aí que não tá muito acostumado, há um tempo atrás, não, uma hora mais ou menos atrás, eu falei que tudo que acontece nos Estados Unidos chega aqui alguns anos depois. Presta atenção porque o OnlyFans é a próxima onda. É, o Tinder acostumou as mulheres a ter aceitação o tempo todo. Ela entra no Tinder dela e tem centenas de pessoas querendo sair com ela. OnlyFans é um avanço disso. O que o OnlyFans faz? Ele é uma rede social. Você entra lá. Assim, no geral, você entra lá e você é muito fã do Based Viriato. Você fala, puta, o Based Viriato é foda, eu sou um fã do Based Sai Viriato. fora. Aí você paga e assina o conteúdo do Based Viriato. A ideia do OnlyFans oficialmente era isso. Então ele faz conteúdo normal, aí você assina e você paga tipo 20 dólares para ter acesso ao conteúdo próprio do Based Viriato no OnlyFans. Aí o conteúdo dele é conteúdo de, sei lá, ele vai pra academia e posta o treino que ele tá fazendo. Ele posta a dieta dele, posta o jogo que ele tá jogando. E você paga pra fazer parte da vida daquela pessoa. Você paga pra ter interação com aquela pessoa. E o OnlyFans ele vende em preços diferentes. Diferentes interações. Então você pode ver o conteúdo dele por 20 dólares, você pode comentar por 30 ou você pode trocar mensagem com ele por 100 dólares. A ideia do OnlyFans originalmente era isso. É um lugar para você se conectar com comunidades diferentes. O que aconteceu? Assim como aconteceu no Gamergate, tem um fenômeno que a gente tem que considerar sempre chamado mulher. Começaram a usar o OnlyFans como uma rede de prostituição, uma rede de pornografia. Só que ele é uma rede social. O OnlyFans não é um queima alguma coisa, não é um Pornhub, é uma rede social. Então começou a ser muito comum mulheres criarem perfis no OnlyFans, e aí você assinava, pagava 20 dólares e ela postava foto pelada todo dia. Só que ela não está fazendo uma coisa errada, moralmente errada. Ela não está vendendo pornografia na internet, ela não está sendo uma cam whore. Ela está postando na rede social dela e o pessoal paga, não tem nada demais. E elas realmente veem assim, para elas não estão fazendo nada errado, não é prostituição, ela só está postando uma foto e alguém paga por isso. O que acontece? Aí vem as duas coisas importantes. Primeiro, isso foi muito normalizado lá fora, muito normalizado. Tipo, é muito comum você entrar no Twitter de uma mina qualquer, comum, tipo, a mina que tá na faculdade, e ter lá na bio dela, ah, meu OnlyFans é tal, assinem. E não é uma coisa escondida mais. Tipo, no passado, as minas que trabalhavam fazendo show virtual na webcam, elas escondiam, usavam nome falso, era mal visto, era tipo, puta, cara, isso aí eu não posso deixar minha família descobrir. Com o OnlyFans virou uma coisa comum. Tipo, a pessoa chega aqui e fala, ah, vou criar um OnlyFans, o que vocês acham? Aí tudo, ah, legal. Cria e deixa lá e não esconde, não vê nenhum problema nisso. Primeiro problema, é uma coisa muito séria. No futuro, isso vai chegar no Brasil, tá? Você tá ouvindo agora e falando, não, Estados Unidos, o pessoal é estranho. Vai chegar aqui, se prepara. O resultado é que, daqui a alguns anos, cara, daqui a 3, 4 anos, vai ser impossível você se relacionar com uma mulher que não tenha foto pelada na internet. Não vai existir mais, porque é normal e já fazem isso abertamente. Vegetal. Segunda coisa, agora é a parte triste. Eu passei esse final de semana inteiro vendo conteúdo de OnlyFans, cara. É, não nesse sentido aí que você imaginou agora, pagando e-girl pra ver teta, não isso, mas vendo conteúdo, tipo, vendo cara no YouTube explicando por que ele tem conta no OnlyFans. É, tem um cara que ele ficou feliz, tipo, ele fez um post comemorando porque ele gastou mais dinheiro no OnlyFans do que com todas as outras contas que ele tinha. Então, tipo, contando alimentação, moradia, Nossa. entretenimento, tudo que ele gastaria, a conta dele do OnlyFans foi maior do que a conta com todo o resto que ele leva na vida dele. E ele fez um post se orgulhando disso no Twitter, ficou famoso. Ele fez um vídeo explicando por que ele se orgulhava disso. Existe todo um fenômeno em volta disso também, que eles chamam de suportar a sua trabalhadora sexual. Suportar no sentido de dar apoio. Apoiar a sua trabalhadora sexual favorita. Então, não é mais prostituição, não é mais pornografia. É trabalhadora sexual, e você tem que apoiar a sua trabalhadora sexual favorita, e esses caras venderam isso. O que aconteceu na prática foi... um monte de jovem foi levado até lá, e eles encontraram nesse mundo, esses mesmos jovens que cresceram viciados em pornografia, eles encontraram nesse mundo aceitação, porque eles tinham contato pessoal. Então, o que eu senti em todos eles é que, na pornografia normal, eles assistiam um vídeo, fechavam e ficavam tristes. Ali, eles tinham algum contato além disso. Então, o cara assinava o plano mais caro, ele assinava um plano de $100, que ele podia mandar mensagem para a mulher, e a mulher respondia, mandava um, oh, thanks, e ele falava, nossa, ela me respondeu, que foda, ela me respondeu. E o cara se sentia feliz por ter uma resposta da Mia Khalifa num lugar que ela mandou a mesma resposta para mil negros. O resultado prático disso é, o OnlyFans virou uma rede social que lucra pelo sentimento de solidão dos seus usuários. É muito diferente de qualquer outra rede social. O OnlyFans você tem poucas pessoas, mulheres que vendem conteúdo e ficam muito ricas com isso, ganham 50, 100 mil dólares por mês vendendo esse tipo de coisa. E você tem muita gente que fica viciada naquilo, viciado no sentido literal mesmo de viciado, porque o cara trabalha, ele não tem ligação social com ninguém, não tem amigo, não tem namorada, os pais dele não ligam pra ele, o cara volta pra casa e fica sozinho, ele não tem nada mais pra fazer, e aí antigamente ele ia pro Twitch e ficava lá doando dinheiro pra streamer, agora ele para de doar dinheiro pra streamer, ele assina o OnlyFans, e ele nem tá preocupado com as fotos que ela vai postar. É uma coisa que eu senti nesses caras é que eles não ficavam tipo, não, eu assinei porque eu gosto de tal mulher, achar ela bonita. É só interação social, eles querem falar com alguém, eles querem não se sentir sozinhos por algum momento. E isso é uma coisa também muito típica dessa geração, esse tipo de reação. Queria que você falasse aqui sobre as duas coisas. Felizmente você conhece o OnlyFans, então você vai conseguir falar mais a fundo. Mas primeiro, a forma como isso está sendo aceito e normalizado por mulheres lá fora, e se você acha que aqui vai ser a mesma coisa, se daqui a 3, 4 anos todas as mulheres do Brasil terão fotos nuas na internet. E segundo, os caras que assinam isso, que estão do outro lado, como você vê eles? Você vê a mesma visão que eu tenho? O pessoal que tá perdido, precisa de ajuda de alguma forma e não percebe? Ou você acha que é tudo que tem que se fuder mesmo e tá nem aí pra eles? Olha só, isso é meio que uma continuação do que eu falei dos millennials. Enquanto os millennials eles tinham, tipo, pornografia a um clique, agora a geração Z tem pornografia na palma da mão deles com o smartphone, entendeu? Só que a questão do OnlyFans vai além de tudo. Porque não só agora os caras estão viciados em pornografia, como agora eles estão terceirizando a produção de pornografia para mulher média, entendeu? Enquanto antes era tipo, quem produzia pornografia era uma porcentagem minúscula da população, e eram obviamente um bando de degenerado, certo? Assim, uma mulher para tentar fazer um pornô, seja por dinheiro ou não, tem que ser uma puta degenerada, entendeu? Então era uma minúscula porcentagem fazendo isso. Agora não, eles estão terceirizando isso para massa de mulher, entendeu? Pra mulher que você poderia pensar em ter filho, entendeu? E quando você terceiriza, você deixa comum, porque no passado uma minoria fazia Exato. Isso, e todo mundo olhava para elas e não aceitava, tipo, sei lá, Marx Imperator. Todo mundo olhava para ele e falava, puta cara, coitado de quem assumir essa mulher, o cara tá fudido. Quando é normal, quando a sua irmã faz, quando na sua sala do ensino médio tem 20 mulheres e 18 fazem, é comum, tipo, é aceito, o pessoal nem questiona Exato. Mais isso. Quando você tava falando, eu puxei um tweet do Nick Fuentes, que acho que a gente vai falar depois dele, que ele falou disso faz uns 3 meses, né? Eu procurei o tweet aqui e achei. Ele falou o seguinte, eu vou traduzir aqui mais ou menos. Primeiro, eles fizeram Primeiro, eles fizeram consumo de pornografia comum e colocaram os jovens mais novos para ter um vício com ele. Agora eles estão fazendo produção de pornografia acessível e trazendo mulheres jovens para criar pornografia. Pornografia é uma guerra espiritual no nosso país e a gente devia tratar isso como se fosse narcótico. Só um take dele aqui, porque que eu achei interessante. Mas olha só, o que ele tá falando não tá tão errado assim, cara. Isso é praticamente a revolução de drogas da nossa geração. Entendeu? Isso é, vai ter o mesmo estrago que a revolução sexual teve nos boomers na nossa geração, entendeu? Eu acho que, quem se perguntou, eu acho que sim. Eu acho que muito provável é. Eu não diria que todas as mulheres do Brasil, mas uma boa parte vai ter um OnlyFans sim, na hora que você chegar aqui, entendeu? Principalmente essa. A mulher jovem mediana de faculdade com certeza vai ter um OnlyFans, entendeu? E isso só vai piorar as coisas, mas, bom, as O coisas que eu já estão acho que piorando, pode né? brecar um pouco aqui é que o brasileiro é muito mão de vaca. Isso ajuda um pouco. Exato, Porque exato, americano, exato. cara, eles dão dinheiro pra qualquer coisa. Você chega lá e fala, ah, É. me dá 100 dólares pra ver o mamilo. O cara, não, pode levar, pode levar. Brasileiro não. E outro, Brasileiro vai americano. ter um cara que assina e vai ter 50 nego baixando o torrent. Exato, Então, e outro, diminui. o brasileiro também tem um puta preconceito em usar, em comprar coisa pela internet, entendeu? Isso é bom. Muita gente não faz isso, então. Pensamento boomer salva o Brasil da degradação Exato. total. Rejeita a tecnologia. O cara gosta da ideia, quando ele vê que é na internet tem que colocar o cartão, ele fecha e vai pra missa. É, ele vai no mercado, vai no boteco. Tipo, eu fiquei surpreso que, tipo, programas que nem iFood estão dando certo aqui. Porque eu realmente achei que a galera não ia aderir a pedir coisa por aplicativo. Mas, então, pode ser que a gente esteja errado aí nesse caso. Mas eu acho que essa questão do OnlyFans. E outra coisa, eu não busquei saber quem que é o fundador do OnlyFans ainda. Acho que vou fazer, peraí, vou. Olha aí em tempo real. Também não sei quem Acho é, que eu não. vou olhar Vamos aqui. descobrir. Tim Stockley. É um nome estranho. Como escreve Stockley? Stockley. Y. Peraí, mas tem um diretor-geral que tem um nome estranho. Qual é o nome do diretor-geral? Diretor-geral. Leonid Radvinsky. Xiii, tá cheirando mal, hein? Não sei não, hein? É Só que não tem nada dos caras na internet, parece. eu tô Não que dá pra procurando o ver. Tim Stockley pra ver foto dele, ver o tamanho da cavidade nasal, mas não tô achando. Exato, cara, tá. Então, os caras estão se escondendo bem, né? Eles aprenderam com o MindGeek. Aliás, você sabe o que é MindGeek? Não, não sei o que que é. MindGeek é uma organização de administração de site de internet. Assim que eles se colocam publicamente, pelo menos. Mas eles administram todo o site por nós. Eu tenho um vídeo, no vídeo que eu Ah, falo tá. sobre. Lembrei agora. Tinha esquecido isso, lembrei. No vídeo que eu falo do Coomer, eu falo disso, que basicamente todos os sites pornô mainstream são controlados pelo mesmo grupo, MindGeek, que é um grupo que é controlado por pessoas que têm cidadania de Israel, para dizer o mínimo. Todos os sites, literalmente todos, tipo, Pornhub, só os grandes, tá ligado? E controlam a indústria de webcam também, controlam tudo. Indústria de acompanhantes de luxo, tudo tá. Esses caras estão por trás. O Michael Jones fala bastante disso, do papel do nariz grande na degeneração e na produção de pornografia. Entendeu? Então, vá dar uma pesquisada aí, ouvinte. Abra os olhos. Do OnlyFans me deixou desgraçado da minha cabeça, cara. O nível que chegou tá Ah, louco. cara, eu não sei não. Pelo que está acontecendo nessas últimas semanas, eu não sei se a nossa sociedade vai durar muito até chegar aqui. Eu fui no Twitter e pesquisei OnlyFans para ver as pessoas falando sobre isso. E tinha muito perfil de mulher falando tipo, gente, abri meu OnlyFans, assinem lá. E você clicava no perfil, cara, e era umas minas tipo de cidade de interior. E com namorado, sabe? O tipo de pessoa que você imagina que tá longe disso. Tipo, a mina numa cidade de interior americana, com namorado, com pai e mãe presente, foto normal em casa de família, com OnlyFans. E você fala, cara, esse é o tipo de pessoa que você imagina que estaria longe dessa depravação completa. E é. Um outro exemplo, cara, você conhece a história do Nego do Borel, da namorada dele? Não. O Nego do Borel. Ele tinha uma namorada de 16 anos. Eu vou procurar o nome dela aqui. Você procura no Google, tá bom? Que é importante você olhar a cara dela. Tá. Nego do Borel, namorada. Achei. Duda Reis. Procure no Google, por favor, Duda Reis. Quando você vê a foto, você avisa que eu continuo a história. Tá, velho. Tá, vi a foto. Duda Reis. Essa mulher, ela tinha 16 anos e ela decidiu que ela queria ser atriz. Os pais dela são médicos, tanto o pai quanto a mãe dela. E ela teve uma vida inteira de luxo, assim, muito bem criada, viagem internacional, tudo que ela podia ter acesso, ela teve, fala várias línguas. É uma pessoa muito bem criada. Tipo, quando a gente imagina como seria ter uma família e dar tudo possível para os nossos filhos, ela teve isso. Os pais delas, inclusive, não são esses degenerados pró-droga nem nada. Os pais dela são conservadores. Eles têm Instagram e defendem pautas conservadoras reais. Enfim, ela teve uma criação muito boa, muito boa. O que aconteceu? Com 16 anos, ela falou: pai, eu quero virar atriz. Aí o pai dela falou: não, eu vou fazer o seguinte para te ajudar, só para ajudar um pouco. Eu vou alugar um apartamento em Copacabana, e você mora em Copacabana, e vai fazendo teste, tenta entrar na Malhação, vai lá, pode seguir seu sonho, não tem problema. Duda Reis foi aos 16 anos morar em Copacabana, e os pais dela pagavam tudo, ela usava o cartão do pai para se bancar lá, fazia teste em novela. Ela foi burra também, né? Nesse período, calma aí, cara, vai piorar muito. Nesse período, ela conseguiu entrar em Malhação. Aí ela fez umas pontas em Malhação, começou a frequentar o Projac. E essa menina é tipo uma menina muito bonita, branca, olho claro, nota 10. Frequentava o Projac e chamou a atenção de Nego do Borel, um funkeiro completamente oposto dela. De repente, avançando 3 meses na história, o pai dela descobriu que o apartamento que ele estava pagando estava vazio. Porque o síndico ligou e falou: olha, esse apartamento aqui tá tudo certo, tá sendo pago, só que ninguém vem aqui há meses. Aí ele falou: peraí, tem uma coisa errada, minha filha mora aí. Não, sua filha, não vejo sua filha aqui tem um tempo. O pai dela descobriu que ela tinha largado o apartamento que ele pagava na Barra da Tijuca para ir morar na favela com o Nego do Borel. E tava se relacionando com o Nego do Borel. Aí o pai dela ficou puto, falou: não, peraí, eu tô bancando a minha filha e ela fazendo isso. Aí o pai dela ficou bravo, pediu pra ela voltar pro apartamento, tentou negociar, tentou não perder a filha, mas não deu muito certo. Ela cortou contato com a família, falou que não precisava mais deles, que ela ia seguir a carreira independente dela, que ela era uma mulher livre. Passaram 6 meses, se separou, e quando ela se separou, ela foi pra mídia dizer que o Nego do Borel espancava ela, tratava ela mal. Olha que surpresa, hein, cara? Não esperava por isso. Tratava ela mal, batia nela, não deixava ela Contei. sair, não dava liberdade para ela, que ela sofreu muito, um relacionamento abusivo com o Nego do Borel. Aí a família dela falou: não, tudo bem, a gente vai te aceitar de novo. Você fez um erro, mas você tem 17 anos de idade, tranquilo, dá pra arrumar isso aí. Volta pra casa. Ela voltou pra casa, ficou lá com a família: nossa, ainda bem que eu consegui perceber que eu cometi um erro, agora as coisas vão melhorar. Nego do Borel começou a namorar uma outra mulher, e aí ela parecia que ia seguir a vida. De repente ele termina com essa outra mulher, liga pra ela e fala: ah, eu terminei com a minha namorada que eu tive depois de você, quer voltar? Ela largou tudo que ela tinha de novo e foi morar com o cara na favela de novo. Na segunda vez, a família dela não aceitou, e aí o pai dela fez um post no Instagram que viralizou na época, ficou grande, contando o que aconteceu, contando o quanto ele se dedicou a criar ela, que a vida inteira dele foi dedicada a dar as melhores condições possíveis para ela, que achava que ela ia, por ter uma educação boa, ser uma mulher boa no futuro. Não deu certo. E ele contou que ela era espancada pelo Nego do Borel, contou a história toda pra ver se com apoio popular ela voltaria para casa de novo. O que aconteceu? O apoio popular não veio, porque começaram a acusar o cara de ser racista. Então, tanto faz, tudo o que ele disse e as provas que ele deu de que a filha dele estava sofrendo ali não valeu para nada. As próprias feministas são contra a violência, abandonaram a mulher que estava apanhando porque foram pro outro lado da pauta. E o que essa menina fez, a Duda Reis, foi bloquear a família dela em todas as redes sociais, não ter mais nenhum tipo de contato, e com 18 anos de idade, que é a idade que ela tem atualmente, ela simplesmente abandonou a família e não tem mais nenhum contato com eles para viver o sonho dela de relacionamento com o Nego do Borel, que é o homem da vida dela, menos ela acha que é, até apanhar de novo e ser largada de novo. Enfim, cara, isso é uma coisa que me deixa muito mal, porque esse é o tipo de pessoa que não deveria estar nesse meio. Tipo, ela teve tudo que era preciso, cara. Ela teve uma boa criação, ela teve pais que educaram ela. Ela teve pais presentes que não separaram. Ela teve tudo. E caiu, ainda assim. Isso faz muito pensar. Para pessoas como a gente, que pretendem ter família futuramente e tal, ter filhos, você acha que tem alguma forma garantida de que as coisas vão dar certo? Ou é roleta russa? Tipo, você pode fazer tudo certo e dar errado, e sua filha com 16 anos de idade está na favela com o Nego do Borel e foda-se tudo que você ensinou pra ela. Ah, mas aí que tá a questão. O cara não fez tudo certo, porra. Ele não, acho que ele criou essa mulher muito bem, não, cara. Já começa porque se o cara tá pagando apartamento pra mulher na porra do Rio de Janeiro, velho, Bom, olha, sinceramente, o cara mereceu perder a filha. Essa é a minha opinião nessa história. Cara, o cara que paga pra filha morar no apartamento do Rio de Janeiro merece que ela vá pra favela com o Nego do Borel. Entendeu? Então é isso. Cara, coitado. Espero que você, o senhor Reis, nunca ouça isso aqui, hein? Senão, coitado de você. Não, eu tô mandando a real pro cara, velho. Porra. Mandando a Red Pill. Sério. Parece uma boa ideia. Vou pagar um apartamento pra minha filha de 16 anos, que deve ser muito responsável, pra ela morar no centro do Rio de Janeiro. Parece uma ótima ideia. Pra ela frequentar meio de artista. Pra ela frequentar meio de artista da Globo, do Projac. Uau, eu sou um gênio. Pô, cara. Essa é a minha opinião ali. Tipo, olha só. Cara, tem uma notícia aqui urgente, hein? Urgente, vou ler aqui pra você. Eu procurei foto dela, a última atualização que a gente tinha era essa, tinha brigado e não tinha mais contato. Notícia do dia 11 do 5, pouco tempo atrás. Duda Reis volta novamente à casa dos pais depois de brigar com o Nego do Borel. Ou seja, já virou comum já, cara. Eu vou ler a notícia só pra gente ver com o que é a notícia. A paz voltou a reinar entre Duda Reis e os pais. No domingo, Dia das Mães, a atriz voltou à casa deles em Volta Redonda, no interior do Rio, e após um ano se declarou a mãe pelo Instagram. O post foi compartilhado pela médica e teve o comentário do pai de Duda. Tanto o pai quanto a mãe haviam sido bloqueados no Instagram pela filha ao se posicionarem publicamente contra ela ter reatado o namoro com o Nego do Borel após as agressões sofridas. Os pais de Duda acusam o funkeiro de maltratar e até agredir fisicamente a modelo. Abre aspas. Ficamos muito felizes em ter a nossa família toda juntas. Ah, cara, porra. Tá aí, ó. Para, viu? Meu Deus, cara. Falei, não, o pai não criou. Cara, atenção. Ficamos muito felizes em ver a nossa família toda junta. Escreveu Luiz, que é o pai dela, no post de Duda. Último parágrafo que encerra o negócio. Após o reencontro, Duda retornou ao Rio de Janeiro, onde passa a quarentena com seu namorado Nego do Borel. Ah, não, cara. Não dá. Concordo com você, cara. Eu senti a pena desse cara. Não dá. Ultimate cara, Cuck. Olha só. É sempre culpa do pai. Essa é a verdade. Desculpa aí. Eu tomei a Red Pill ao vivo aqui. Pai. Desculpa aí, pai. Mas se a mulher... É o que a gente falou antes, cara. A mulher reflete o pai e depois reflete o marido. Se ela reflete o pai e o pai for bom, reflexo, ok, ela vai ter um marido bom, entendeu? Não é tão difícil assim, entendeu? Se o pai for um merda desse jeito aí, se for um frouxo, quem é esse cara, o que vai acontecer com a mulher? A mulher vai buscar a figura paterna em outro lugar. Tá bom? Eu comecei tendo ele como exemplo de alguém que sofreu, que foi injustiçado, agora eu quero que esse cara se foda muito. Raiva dele aqui, cara. Puta que pariu. Estou muito feliz da nossa família reunida, agora pode voltar lá pro Tyrone pra apanhar. Puta que pariu, cara. Que ai, ai, ai. Bom, então deu mais uma volta aqui de assunto, né? Mas voltando à questão da geração Z. Não, geração... calma aí. Tem que responder a parte importante, cara. Ter filhos hoje, existe alguma forma de garantir que as coisas vão dar certo, que vai ficar tudo bem? Ou não, a partir desse momento já é roleta russa e pode dar tudo errado, mesmo que você faça tudo certo. O que o pai da Duda Reis não fez porque é um cuck. Cara, primeiramente, se você... Eu sou um ávido crítico da vida urbana. Eu acho que se você tiver filhos na vida urbana, eles podem dar certo, mas os filhos deles provavelmente não vão dar certo. Então, acho que se você quer ter filhos, não tenha eles em cidade grande. Agora, segunda coisa. Eu concordo com uma coisa que o Varg fala. O Varg fala uma coisa... O Varg pode falar muita merda, mas algumas vezes ele solta umas pérolas assim que ninguém consegue chegar perto. É estranho isso. Mas é o seguinte, ele fala que se os filhos dele não sobreviverem aos séculos seguintes, quer dizer que eles não foram bons o suficiente e que eles mereceram. Entendeu? É a questão do might makes right, né? Alguma coisa assim, esqueci qual que era, certo? Então, é que se eles não conseguem sobreviver depois de todos os ancestrais deles sobreviverem, que bom que eles não sobreviveram, entendeu? Sim, concordo com isso. Não foram capazes. Exato. Mas, então, eu acho isso. Que se você quer ter filho, não repita erros que já foram cometidos. Olhem onde os caras erraram. Porque, por exemplo, nesse caso aí, é bem óbvio o erro do pai. Tem... Eu posso escrever um livro com os erros que ele fez aí. Entendeu? Então só não cometer a mesma coisa. Seja um modelo para seus filhos. E outra coisa, se você quer ter filho, ache uma mulher que também não, que seja minimamente decente, né? Não vai ter filho com a mulher doida aí, com a vagabunda, coisa do tipo. Vai ter filho com igreja. Depois... Exato, não vai ter filho com igreja e depois ficar, nossa, por que, que meus filhos são isso, entendeu? Mas, enfim, prosseguindo. Tem mais algum subgrupo da geração geração Z que esteja do outro lado? Ou não, a gente pode voltar já pros Our Guys? Eu ia falar das trap, né? Bora. A gente meio que falou de trap, não das trap. Mas aí, tipo, você tinha falado antes que isso tá sendo bem normalizado, né? Ainda mais agora com o Toguro lá. E o seu amigo trap lá. Enfim, cara. Eu não sei dizer o porquê isso se normalizou tanto na geração Z. Mas a questão da trap realmente tá ficando bem comum. E a questão... Olha só, pra seguir o exemplo. O que você acha que vai acontecer agora com o Toguro fazendo esse negócio? Acho que os seguidores dele vão começar a repetir também. E especialmente porque é seguidor tudo adolescente. Então vai virar uma moda. Olha só, o Toguro, que não parece ter um nariz muito grande, parece que deveria ter um nariz muito grande, porque ele tá conseguindo estimular uma porrada de jovem a seguir esse caminho. Então... É estranho, mas é só isso que eu consigo dizer sobre isso, que é estranho. Mas essa questão da trap é o seguinte, enquanto eu realmente não consigo explicar muito bem o porquê desse negócio de trap tá crescendo tanto na geração Z, mas é a questão do que volta na primeira coisa que eu falei, que é uma geração de extremos. Enquanto um lado tá tomando hormônio pra vir, enquanto alguns homens da geração Z estão tomando hormônio pra virar mulher, os outros estão tomando hormônio pra virar monstro, entendeu? Uhum. Então, enquanto uma parte tá abraçando essa degeneração absurda que é o cara achar que ele pode mudar de sexo, o resto tá literalmente pregando, né, você fazer uma limpeza com esse tipo de pessoa, se é que você me entende. Então a gente pode, acho que, voltar pros Our Guys, né, que e aí a gente consegue explicar melhor esse extremismo, assim, essa divisão, a divisão de águas aí, certo? Enquanto uma grande parte dos Zoomers são ateus, uma outra parte está indo em missa tridentina, entendeu? Enquanto uma boa parte dos Zoomers estão tomando uma porrada de droga e um monte de coisa, a outra metade não bebe nem álcool, entendeu? Enquanto as outras gerações tinham meio que um espectro, nessa não tem. Praticamente um lado está no extremo, o outro lado está no extremo, entendeu? Quase todo assunto. Só que a questão é que uma coisa que você também falou, que né, um lado vai ser uma grande minoria, né? O lado geralmente mais incidente vai ter tipo, vai ser uns 5%, e o outro lado vai ser tipo uns 95%. Então não tem muito o que fazer aqui. Você acha que esses caras que... Vai parecer que eu tô sendo muito babaca agora, mas eu vou tentar deixar do jeito mais normal. O cara que chega ao tradicionalismo por videogame, por coisas assim, é tão tradicionalista quanto o cara que chega por criação, que ele cresceu tendo essa base, ou não? Você acha que falta algo ali? Eu acho que falta algo ali. Acho que não é a mesma coisa. Eu também acho. Sabe por quê? Porque eu posso dizer o seguinte, eu sou o cara que chegou pelo videogame, entendeu? Eu também. Eu não cheguei pelo videogame, mas eu descobri já mais velho. Tipo, eu passei muita coisa antes. E eu acho que é diferente. O cara que foi criado nisso, ele tem uma coisa pra dizer. Ele é melhor do que eu. Eu não vou negar isso. Entendeu? Ele não tem vários defeitos que eu tenho por não ter tido essa criação, entendeu? Então. Eu concordo com isso. Então é isso, cara. É tipo. Tenho que encarar a realidade. Não vou negar. Até em vícios, coisas assim, a gente já tá meio fudido, meio desgraçado da cabeça. Virato, eu queria que você falasse mais uma coisa pra gente caminhar pro final aqui. Isso aqui só você vai falar, porque eu não tenho muito acesso. Pouco que eu sei descobrir por indicação sua. Que é. Duas coisas. Primeiro, outright. Como você vê isso, qual é a sua opinião sobre. Segundo, existe um mundo de pessoas lá fora que estão indo contra esse mundo moderno, esses novos conservadores que defendem pautas progressistas. O que eu conheço é o Nick Fuentes, é muito bom, inclusive aquela série dele rebatendo Culture Wars é muito bom. Mas quero saber se existem mais Nick Fuentes ou se ele é o único, como isso é visto lá fora, se ele é considerado alguém relevante no cenário político, ou se colocam ele de escanteio, como ele é visto lá e se existem mais pessoas como ele, a amplitude do movimento que o Nick Fuentes causou. Enfim, as duas coisas. Alt-right, se ela tá ligada ao Nick Fuentes ou não, que eu também não sei, e depois, especialmente sobre Nick Fuentes, esses caras novos conservadores, como você colocou, que estão indo contra as depravações tanto neoconservadoras quanto da esquerda. Bom, a alt-right, eu tenho um vídeo sobre isso aí também, pra quem quiser ver. A alt-right, ela meio que, sei lá, proto-alt-right, ela começa meio que com o Pat Buchanan, não sei se você conhece. Mas ele era um cara. Você conhece? Não, não conheço. Pode falar. Ele é um cara que, basicamente, ele se dizia paleoconservador, certo? Porque ele era um cara que queria se opor aos neoconservadores do establishment. Nossa. Establishment republicano, parece o Bolsonaro agora. Aí. Paleoconservador é um conceito sério ou ele fez pra memar, pra zoar os caras? Não, ele fez um conceito sério mesmo. Porque a questão é a seguinte: teve uma época ali, mais ou menos nos anos 80, onde a linha entre conservador e neoconservador não dava pra você conseguir diferenciar, entendeu? Ele meio que virou um globo assim, e no Partido Republicano, o que você tinha eram caras que eram meio libertários, eram caras que eram. Tipo, 100% neocon, vamos invadir o Oriente Médio inteiro e dar para Israel. Você tinha caras que eram tipo, ah, eu gosto do livre mercado, mas eu também gosto da família, entendeu? Você tinha uma porrada de caras ali dentro do Partido Republicano, e todos eles se diziam ser conservador, mas eles não tinham tipo uma unidade nenhuma em ideologia. Aí o Pat Buchanan chega e expõe isso aí. Ele fala, olha só, o Partido Republicano está dividido entre esses, esse, e os neoconservadores que só querem dar terra para Israel estão tomando controle do partido inteiro, entendeu? E aí ele define a ideologia dele como sendo um paleoconservador, porque é como sendo um conservador tradicionalista absoluto, entendeu? Aos moldes que seriam, sei lá, pré-Segunda Guerra Mundial. E ele disse que aquilo ali é realmente conservadorismo e tudo aquilo que está relativizando a ideologia não seria conservadorismo, seria tudo neoconservadorismo, entendeu? Então o Pat Buchanan ele desenvolveu essa tese aí. A questão é que o Pat Buchanan não tinha força nenhuma, né? Ele tava sozinho contra todo o Partido Republicano, que na época tinha poder, entendeu? Então ele fazia, tipo, ele fazia críticas a, sei lá, ao Reagan. E os caras falavam, você tá louco? Como é que você tá criticando o Reagan? Entendeu? Alô? Sim, não, entendi. Tô só ouvindo, mas tô aqui. É que fez um barulho estranho no computador aqui. Ah, não, mas tô ouvindo. Enfim. Continuando. Aí o Pat Buchanan foi contra todo esse establishment, ele percebeu que ele não ia ganhar nada. Enfim, isso aí foi durante os anos. Final dos anos 80, anos 90. Aí o Pat Buchanan, ele mesmo fala tipo assim que derrotar o establishment neoconservador seria uma tarefa das próximas gerações, que a geração dele falhou completamente, entendeu? E aí, mais ou menos nos anos 2000, se eu não me engano, acho que 2007, 2006, por aí, ele surge com o termo alternative right, que seria direita alternativa, né? Para se, se que seria a direita que iria se posicionar como uma alternativa à direita mainstream, que não era direita realmente, entendeu? Que seriam os neoconservadores. Uma dúvida enquanto isso, você pode misturar aí. Por que esses americanos que defendem as mesmas coisas que a gente defende, por exemplo, o caso do Nick Fuentes, eles não se chamam de terceira posição? Por que eles sempre criam outros termos? Porque é mal visto? Por que eles fazem isso? Primeiro porque é questão de óptica, né? O próprio Nick Fuentes fala isso de optics pra cacete, porque é uma questão de tipo de ser uma... Mas a questão é que a gente vai chegar nessa questão da terceira posição, Tá bom. porque isso meio que engloba na alt-right, sim. A alt-right era a terceira posição, ele se posicionava como terceira posição, entendeu? Mas era meio que diferente, porque primeiro porque você tem aquele negócio tipo a terceira posição nos Estados Unidos é muito associada a NS, a neonazi, a KKK, entendeu? Tô só rindo aqui, não tô falando nada. E aí eles perdem também o apoio dos conservadores, né? Porque o conservador americano vê isso como, tipo, nossos inimigos da Exato. Segunda Guerra. Então eles não vão aceitar nunca. Exato, entendeu? Então, e pra eles, tipo, chegarem nos caras de direita, que estão achando estranho esses comportamentos neocon, tipo, não vai dar certo ele chegar fazendo, tipo, saudação romana, entendeu? Eu entendi. Mas isso aí foi mais a galera do Nick Fraser que começou a falar isso, entendeu? A galera da alt-right, não, a galera da alt-right era tipo, era 100% saudação nazista mesmo, entendeu? Mas então, só pra gente seguir na linha do tempo, 2004, o cara criou o movimento, era uma coisa grande, não, ou era... Ele cria o termo alternative right, que ele teoriza que era algo que ia surgir, entendeu? Ah, tá. Nem tá surgindo aí. Putz, esse cara aí, tava lendo o tempo dele, então, bastante, hein? Exato, exato. Aí o Richard Spencer, que era aluno dele, ele pega esse termo, alternative right, e aí, lá pra 2008, eu acho, ele cria o movimento alternative right, que aí ia depois chamar alt-right. Então, o Richard Spencer, ele começa ali a reunir, tal, no começo não era nada, mas aí a questão é a seguinte, até 2016, eles se apresentam, tipo assim, eles continuam se apresentando como uma alternativa direita, tal, só que ninguém liga, entendeu? Os caras, tipo, ninguém tá percebendo ainda que essa direita mainstream do Partido Republicano não é uma boa. Aí, enfim, em 2016, a alt-right, né, os caras mais alt-right, eles começam a meio que... Eles fazem parte ali de todo a base, entre aspas, base de suporte do Trump, e eles estão ali juntos nas manifestações e tal. E aí a mídia usa isso para apontar, olha só, tem supremacistas e nacionalistas brancos apoiando o Trump, e tem nazistas e não sei o quê, e apoiando o Trump e tal, mas enfim, mas isso passa por baixo do pano. Chegando em 2017, o que acontece é o seguinte, os caras começam a perder fé no Trump, certo? Não só, não, quer dizer, eles ainda não estavam perdendo fé no Trump, eles começam a perder fé no Trump, mas o que acontece é o seguinte, a Antifa, em 2017, que nem tá acontecendo agora aqui no Brasil, ironicamente, eles começam a ganhar uma força muito grande, eles começam a ir pra rua e tal, fazer protestos, quebrar tudo. E em Charlottesville, agora quem não conhece, teve um evento em Charlottesville aí muito popular, que isso meio que mudou todo o cenário político americano. Em Charlottesville, os antifas começaram a derrubar estátuas dos confederados, sabe? Tinham várias, algumas estátuas de general confederado e tal, alguns monumentos históricos, e os antifas começaram a pichar e querer derrubar alguns deles, entendeu? E o prefeito, como era um prefeito de esquerda, começa a tipo, dar concessão para eles fazerem isso. E aí os caras, o Richard Spencer e vários, na época, vários, várias figuras da direita dissidente e tal, resolvem organizar uma passeata aí em Charlottesville para poder tipo, mostrar que eles são... Sabe que a população ali é contra derrubar essas coisas. E aí tem a passeata de Charlottesville organizada pela alt-right. O problema surge quando acontece a manifestação. Enfim, vários caras tipo, de Estados Unidos, até do Canadá, tipo, compram passagens, vão todos para Charlottesville, juntam a puta galera lá. E aí os caras, tipo, lá no... Tipo, todo mundo que era de direita e que não compactuava com o Partido Republicano vai pro negócio, entendeu? Então, você, tipo, no passeato você tinha, sei lá, bandeira de Guedes, do Libertário, entendeu? Você tinha bandeira de ANCAP, você tinha bandeira... Você tinha cara da Ku Klux Klan também, você tinha cara do... Aquele cara bandeira... que ficou famoso com a camisa do Codrano, também... Exato. Primeira vez você que eu vi falar em alt-right foi isso, porque o cara tava com a camisa do Codrano, então falou, cara, Charlottesville é sério, tipo, eles conhecem Codrano, entendeu? Os caras estão... Não, e os caras, tipo, levavam um escudo com vários símbolos diferentes, entendeu? Com sol negro, com... Símbolo da Guarda de Ferro mesmo, vários tipo, símbolos falangistas, entendeu? Tipo assim, foi um movimento, tipo, tudo que não tava de acordo com o establishment, os caras se juntaram e foram fazer isso, entendeu? O problema começou quando foi o seguinte, ó, e, tipo, teve várias coisas estranhas aí no começo. Eu não sou muito fã do Richard Spencer, entendeu? Eu já, no vídeo que eu fiz falando do alt-right, eu meio que insinuei que ele tinha umas ligações muito estranhas, porque ele tem mesmo, entendeu? Ele tem umas ligações muito, muito estranhas, então, enfim. Mas a questão aqui, quando teve o protesto, né, os antifas, obviamente, foram para as ruas, né, fazer contra-protesto, certo? E o que acontece quando você tem esses protestos, obviamente, extremamente acalorados? Né? Você coloca a polícia para dividir, né? É lógico. Mas o que aconteceu em Charlottesville? O prefeito falou para a polícia não intervir. Caralho, isso é um sonho, cara. Puta, imagina você ir para a rua com a sua gang, trocar soco com o Chico, maravilhoso. Gostei desse prefeito aí. Votaria nele. Só que a questão era a seguinte, os caras que estavam, a manifestação da alt-right, os caras não estavam muito bem armados, não. Os antifas estavam com molotov, estavam com... entendeu? Os antifas estavam querendo partir pra cima e os caras tipo estavam meio que, tipo, a gente tá só aqui de boa, entendeu? Uhum. Não quer briga e tal. Aí, beleza. Aí... teve umas brigas generalizadas pra cacete, entendeu? Teve. Mas nada muito grande. Até então. Aí surge a maior polêmica de tudo isso, que foi o atropelamento da Molly, sei lá o que lá. Não sei se você já viu isso aí. Mas basicamente, tava tendo um protesto antifa, um cara tentou passar com o carro perto, sabe? Uhum. Os antifas juntaram tudo em volta do carro dele. Entendeu? Ele tipo. Depois ele foi dizer que alguém apontou arma pra ele, mas não dá pra ver no vídeo. Tipo, dá pra ver no vídeo que tem alguém com alguma coisa metálica ali perto do carro. Não dá pra ver se é uma arma. E aí o cara acelera e passa por cima dos caras tudo. Entendeu? Questão é. Depois que o cara foge, acham o carro dele, acham quem ele é, acham foto dele na manifestação do lado da alt-right, entendeu? O que a mídia faz? A mídia começa a falar que, tipo, terrorismo supremacista, terrorismo NS, terrorismo, entendeu? Associam o cara ali, o ato dele, a terrorismo. E nessa época já o governo já começa a tipo, fazer umas articulações para considerar alt-right como um grupo terrorista, entendeu? Uhum. E qualquer um associado a ela como grupo, fazendo parte do grupo terrorista. E aí já começa a tipo, desmanchar a alt-right por causa disso. Então Charlottesville mostra que, tipo assim, tinha sim uma força esses movimentos nos Estados Unidos. Eles conseguiram se unir para fazer aquilo. Mas os caras foram destruídos em tipo, questão de semana depois disso, entendeu? É, durou muito pouco mesmo. Inclusive, hoje em dia, quando tem protestos piores do que os que tinham na época, igual tá tendo atualmente nos Estados Unidos, não tem nada nem próximo da alt-right. Tipo, ninguém. Tem grupos pequenos, igual em Dallas, os caras vão pra rua pra proteger o bairro deles, coisas assim, mas nada âmbito nacional, municipal, algo grande mesmo. É o que morreu ali. Eles foram duas passeatas, uma foi num dia à tarde e na outra foi de noite. A que foi de noite é aqueles que eles foram com as tochas lá andando na rua e eles estavam gritando Jews will not replace us. Uhum. Aí a questão foi o seguinte: nenhum deles usou máscara, entendeu? E todas as fotos dos caras saíram tudo na mídia. E adivinha só, todos os caras que saíram na mídia, todos eles foram doxados. Todos. Todos perderam emprego. Todos, tipo. Teve uns que foram, tipo, como é que fala? Deserdado pela família. Tipo, foi. Ou seja, os caras nunca mais tiveram coragem de fazer de novo. Porque se eles saírem na rua pra fazer de novo, os caras vão ter a vida deles arruinada porque eles vão fazer isso, né? Então. Então tem essa. Vale um detalhe aqui. Só tinha um cara lá na passeata com a bandeira do partido NS alemão. E a bandeira tava, sabe, aqueles riscos de dobra? Uhum. Quando você acabou de tirar do pacote? Sim. Entendeu? O cara, só tinha esse cara com essa bandeira. E esse cara tava lá mostrando a cara dele. E ele foi o único cara que não tomou doxing. Olha que interessante. É estranho. E ele saiu em todas as fotos da mídia. Todas as fotos que tirava tava ele lá com a bandeira. E ele não foi doxado. Isso acontece muito lá, cara. Aqui no Brasil não, porque não tá tão organizado ainda. Mas é muito comum lá ter o cara que defende uma ideologia, teoricamente, só que o cara é completamente mongol, tipo, ele é colocado como um espantalho só pra apanhar mesmo. E justamente esse cara, ele não sofre dox, o Twitter dele segue de pé, ele pode falar qualquer coisa que não acontece nada. Mas. Exato, Richard Spencer. É só por, ele só tá lá porque ele faz um desserviço, então continua fazendo. Ou dá pra gente considerar que, de propósito, que compraram ele pra fazer isso. Ou só porque o cara é burro e o pessoal aproveita, surfa em cima disso. Isso não tem no Brasil, porque o Brasil não tem CIA e FBI, entendeu? Uhum. Tem esse nível de organização, né? Exato, é. Mas assim, pra voltar ao Nick Fuentes, né, que da puta volta que conta essa história, não. O Nick Fuentes, ele teve lá no protesto, entendeu? E ele também teve a vida dele bem ferrada depois que do protesto. E aí ele meio que abandonou a alt-right. Mas beleza, vamos contar a história do Nick Fuentes aqui, mais ou menos. O Nick Fuentes, ele, tipo assim, ele era um libertário, tá ligado? Ele tinha uns programas. Ele sempre esteve envolvido em política, parece. Desde de adolescente, mas eu não sei. Eu comecei a acompanhar ele, foi mais ou menos nessa época aí que ele meio que era da alt-right. Que ele tinha um programa, que ele tem até hoje, né? Chamado America First. Que aí agora virou um movimento também. E agora tá bem maior esse movimento dele porque o Trump deu um retweet nele. Pro ouvinte que tá acompanhando, imaginando o programa, imaginando, sei lá, o Danilo Gentili na TV, não é isso não, cara, é a coisa mais simples possível. Tipo, ele grava na casa dele, tipo, que esse cara da Twitch, tá ligado? Grava na casa dele com fundo verde, comentando coisa. Só que no caso do Nick Fuentes, ele tem uma coisa que pouquíssimas pessoas no mundo têm, que ele tem uma oratória muito boa e ele tem carisma pra caralho. Tipo, ele Exato. fala de qualquer assunto e rende o assunto e dá vontade de ser amigo dele. É tipo o Hernani Carreira, tá ligado? Você vê o cara e fala, puta, que cara foda, cara. Puta, eu queria conversar com ele. Não, Então ele é, rende o Nick qualquer coisa, Cannon. qualquer assunto. Sim, ele tem uma puta oratória, ele é muito carismático, tipo assim. É, não é que nem nós, tropeça na palavra, entendeu? Erra o negócio, entendeu? Esquece o termo. Esquece o termo, fica tentando lembrar. O cara, tipo, ele cita o bagulho, ele convence você que ele tá certo de uma maneira muito fácil, entendeu? O que é perigoso também. Mas, e outra, tem umas coisas meio ruins do Nick Friends aí, mais pra frente eu dou umas detalhadas nisso aí. Mas, enfim. Ele começa aí com o seu programa, America First, e aí, tipo assim, no começo não tinha ninguém assistindo, certo? Ele pegava, tipo, 100, 200 viewers aí no máximo. Ao vivo. Só que aí, tipo, antes dele ser deletado do YouTube, ele tava pegando, tipo, 5, 6, 7 mil views momentâneos, entendeu? Ao vivo. Isso pra um programa que fala o que ele fala é surreal, cara. Entendeu? E hoje, olha só, hoje no D-Live, ele é o maior canal do D-Live hoje, atualmente. Ele é maior que o PewDiePie no D-Live, olha só. Caralho. Então, tipo, o cara realmente é bom. Enfim. Aí ele tem o programa dele chamado America First, tal, e tipo, o foco dele é criticar essa direita neoconservadora, pró-Israel e tudo. E, enfim, ele faz várias críticas a vários caras desse tipo, tipo Ben Shapiro, o Charlie Kirk, aquele Dan Crenshaw. Todos esses caras, eles são criticados pesadamente por ele, exatamente por defenderem Israel acima dos Estados Unidos, entendeu? Por isso que o programa dele é America First, entendeu? Porque é essa questão de tipo, por que que os Estados Unidos tem que mandar bilhões e bilhões para Israel se não ganhar nada em troca? Entendeu? É basicamente a coisa que ele fala. Mas enfim, para falar dessa treta aí que Uma ele coisa teve. interessante dele também é que ele usa isso para introduzir o assunto e depois ele entra no sionismo como todo. Eu acho isso muito inteligente, cara. Porque ele atrai o cara que é conservador usando o discurso de, olha, a gente está ajudando um país que não dá nada pra gente em troca, a gente só tá mandando dinheiro para eles e servindo a eles. Mas, tipo, é só essa questão, é um país, não importa qual país. E aí o cara vai ver a live dele porque acha isso errado, e aí ele fala, não, mas peraí, por que é esse país? Por que é Israel? Exato. E aí ele entra no assunto, só como ele tem uma oratória foda. Você que tá ouvindo isso aqui, cara, e fala inglês, você tem que ver esse cara. Tipo, é uma das recomendações obrigatórias da internet. Você tem que ver live desse cara, qualquer coisa, você tem que ter contato com ele de alguma forma. Você vai ver o que é alguém que fala bem. É, como ele tem uma oratória foda, ele prende o cara no questionamento, tipo, ah, tá bom, a gente tá ajudando um país. E aí ele mete o mas por que Israel? E depois, cara, 10 minutos o cara sai dali. Totalmente redpilado. O cara já sai pronto pra ir fazer pergunta pro Kirk e Exato. deixar o cara puto. Mas pode continuar a história, tá muito bem até aqui, muito bem explicado. Ele tá no de live fazendo live. A partir daí o que aconteceu? Não, ele tava no YouTube ainda, ele Ah, caiu tá. depois disso. Ah, tá, achei que era antes. Aí ele tava no YouTube criticando esse cara exatamente. Aí beleza. Aí ele faz uma. O Charlie Kirk, que ele é da Turning Point USA, que é uma organização extremamente neocon, 100% israelense, tipo, nenhum dos fundadores, nem dos diretores são americanos, são todos israelenses. E eles se dizem como uma. Olha o nome, Turning Point USA. Não é Turning Point Israel, é Turning Point USA, entendeu? Enfim. Antes de você continuar, só uma coisa também que é importante pontuar aqui pro ouvinte. É, nesse momento que o Nick Fuentes está fazendo isso, a mídia está forçando muito a imagem que o Turning Point faz parte também, mas no geral ele está forçando muito a imagem do novo, a nova cara do conservadorismo americano. Então, caras como, por exemplo, Ben Shapiro, aquele grego lá, gay, Yiannopoulos, o próprio Charlie Kirk, eles começam a aparecer muito da entrevista e na Oprah Winfrey, e eles são sempre apresentados como, olha, esses caras eles são conservadores, assim como Trump é conservador, mas eles não são do mal, eles não têm preconceito, eles aceitam minorias, eles são um novo conservadorismo, um conservadorismo do futuro. Isso começa a crescer muito. Então esses caras, eles são abraçados pelo establishment, eles têm um discurso que é aceito por todo mundo, porque os caras, o conservador está acostumado a apanhar, o cara que vota no Partido Republicano está acostumado a apanhar. De repente ele vê um representante do Partido Republicano indo na Oprah Winfrey, ele vai apoiar, fala, beleza, tô com esse cara aqui. E o Nick Fuentes está sozinho brigando com todo mundo, contra todo mundo, na verdade. Então não é que assim Talvez o cara ouça agora e pense que ele tinha muito apoio dos conservadores da época. Não, ele tinha apoio do grupo pequeno que entendia o que ele estava falando. Os conservadores em si, os republicanos em si, estavam com o discurso democrata. Então você tinha os democratas totalmente à esquerda, os republicanos ou neoconservadores com discurso à esquerda, mas fingido de conservador. E a turma do Nick Fuentes era 1.000, 2.000 pessoas no máximo que entendiam o que ele estava falando. O resto estava todo mundo contra ele. O país contra ele como um todo. É, e aí ele começa a criticar esses caras, e enfim, tipo assim, ele tinha apoio de algumas figuras, assim, populares na direita, tipo a Michelle Malkin, que é uma. Acho que ela é coreana, sou vietnamita, que ela é bem conservadora. É, não cheira bem, eu sei, mas ela tem apelo Cara, deu uma mainstream, falha na voz. Ela é bem conservadora. entendeu? Tipo, eu sei que cheira mal, mas tipo assim, ela tem apelo mainstream e ela tem contato em Washington, esse tipo de coisa, entendeu? Então ela tá do lado dele, ajudou ele a conseguir prosseguir com isso, entendeu? Enfim. Aí o Turning Point USA, como eu tava falando, o Charlie Kirk decide fazer uma turnê, onde ele tava indo em várias, tipo, faculdades ao redor dos Estados Unidos, dando entrevista, ela dava palestra e depois abria pra pergunta, entendeu? Posso só E comentar uma aí. coisa? Juro que é a última, só pra. Isso é importante também. Fala, fala, fala. O Ben Shapiro, que é um judeu, se diz conservador americano, ele inventou esse estilo de propaganda que foi adotado pelo MBL aqui, que é o seguinte: ele ia em faculdade, que é o antro do esquerdismo nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, e ele dava uma palestra. Geralmente o pessoal na plateia apoiava ele, então tipo, ele tinha uma maioria de apoiadores na plateia, só que ele sabia que se ele fosse num lugar assim, ia vir esquerdista para rebater ele. Então o que ele criava um ambiente onde a maioria das pessoas apoiava ele, só que ele tinha ali uns 20, 30 antifa que ia fazer pergunta, e ele sabia que os caras eram tudo burro, porque é antifa. Então os caras vinham com as perguntas muito mongol, tipo: ah, você é racista, você odeia os negros e as mulheres? E aí ele ia lá e dava uma resposta que ele já imaginava que viria, então ele já estava preparado. Então ele mandava um: ah, como eu posso odiar as mulheres se eu sou casado com uma mulher? Tipo, assim, eu inventei na cabeça, mas enfim, uma pergunta rasa, assim, uma resposta rasa. E aí isso ia pro YouTube, os Turn Down for Watch, olha aqui, o cara humilhou ele, olha aqui o Ben Shapiro humilhando antifas 20 minutos. E antifa não, liberal, que é como eles chamam lá, né? Ben Shapiro versus liberals, 20 minutos de compilação. Na prática, era um cara que dizia ter um discurso conservador, respondendo um monte de estudante, aluno de sociologia, aluno de artes, uns puta maluco burro, com resposta óbvia, e aí ele dava a resposta, todo mundo batia a palma, levantava, isso aí, mito! É o que o MBL fez aqui, o MBL usa esse mesmo discurso. Exato. Kim Kataguiri destrói Samia em debate. É sempre Exato. esse mesmo formato. E é o que o Tem um Kirk ia vídeo sobre fazer. isso. É o que o Kirk pensou: não, vou fazer isso aqui, vai ser um sucesso, vou estourar, vou ser o próximo Ben Shapiro. Mas, felizmente, o Nick Fuentes não deixou. Exato, cara. E foi genial essa estratégia. Aliás, eu tenho um vídeo que eu falo dessa estratégia do Ben Shapiro. Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre o que aconteceu lá com o Charlie Kirk. Então procura lá o que vocês acham. Mas resumindo, o Charlie Kirk resolveu fazer essa turnê aí por universidade e tal. E o Nick Fuentes, ele fez várias lives falando. Pessoal, vão lá, façam perguntas difíceis, façam perguntas boas, acabem com esse cara, não façam perguntas idiotas que nem o Ben Shapiro recebe, vão lá e façam perguntas pra ferrar com esse cara mesmo, pra esse cara não crescer, entendeu? E aí começou o que eles chamaram de Griper Wars. Enfim, e os caras foram lá, fazendo muito. Nossa, tem uma pergunta muito boa, tem uma que o cara chega, tá o Charlie Kirk e um conservador gay lá, É, vendo a isso é muito palestra, né? bom, cara. Tô ligado. Nossa, é muito bom. Aí o cara chega e pergunta: não, eu entendo o ponto de vocês, muito bom, mas me diga como sexo anal vai ajudar a gente a vencer a guerra cultural. Entendeu? E a plateia inteira começa a aplaudir, mas é E o muito bom, melhor cara. disso é que, assim, o jeito que eles fazem, o jeito que eles quebram o discurso do Charlie Kirk, não é como os liberais faziam de: ah, eu vou apontar sua hipocrisia. Eles realmente fingem que eles querem saber o assunto. Tipo, eles só: ah, eu tenho Exato. uma pergunta aqui para fazer, eu queria saber a sua opinião. E aí, aos poucos, a plateia que apoiava o cara vai percebendo que o discurso dele é furado. Esse daí que você tá falando sobre o conservador gay tem um muito bom, cara, que é a primeira pergunta. O cara chega e ele tá com um óculos assim, ele finge que ele tá nervoso e fala assim: eu tenho uma pergunta aqui. Se os Estados Unidos pudessem tomar uma decisão que fosse muito boa para os Estados Unidos politicamente, mas que ao mesmo tempo fosse ruim para Israel. A gente deveria tomar essa decisão? Aí ele começa a dar uma puta gaguejada e ele fala: ah, eu acho que Israel é o país que é o nosso amigo. Aí o cara que é gay já vai lá e fala: é verdade, Israel é a única democracia no Oriente Médio. Aí vem o próximo e faz uma pergunta sobre isso. Tem o cara que ele finge que ele é judeu e fala: ah, eu sou um cidadão de Israel, eu gostaria de saber se você... um contexto, tem um negócio chamado Dancing Israelis, que é uma teoria, mas assim, tem muita base atrás dela, que Israel estaria por trás do 11 de setembro, e o Dancing Israelis é porque viram agentes da Mossad comemorando depois do ataque em um outro canto da cidade, e tem assim, provas que tudo isso aconteceu, enfim. Mas quando você procura Dancing Israelis no Google, você cai nisso, só que é um termo muito pouco procurado. Aí o cara vai lá e fala assim: ah, eu sou judeu, eu nasci em Israel, e eu sei que vocês visitaram lá, que vocês são um amigo do povo de Israel, vocês apoiam a nossa causa. Eu queria saber o que vocês acharam das dançarinas em Israel, porque nós somos muito conhecidos por dançar bem. Inclusive, Google, Dancing Israelis, procurem esse aí que vocês vão ver várias judias dançando. Dancing Israelis, procurem no Google. E o cara fala isso numa live que o cara não percebe. Ele vai lá e responde: ah, o povo de Israel realmente é muito caloroso e é o nosso amigo e nos apoia. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. É shitpost na vida real. E o cara mordendo completamente. Exato, então basicamente, tipo assim, e você vai vendo, tipo assim, nas palestras mais pra frente, ele vai ficando mais... Tipo, o Charlie Kerr vai ficando cada vez mais puto. E tipo, ele vai dando resposta tipo, cada vez mais curta, mano. Ele começa a apelar muito, cara. Tem uma que é na Geórgia, se eu não me engano, que é... Não, Geórgia é o primeiro. Acho que é em Los Angeles. Enfim, é algum que ele fez depois. Que o cara chega e o cara faz uma pergunta: Charlie Kirk, você acredita na liberdade de expressão irrestrita? Aí ele tá numa posição que ele tem que falar que sim. Se ele falar que não, ele vai assumir o que ele tá fazendo. Então ele tem que falar: não, sim, eu apoio, mas a liberdade de expressão muitas vezes pode virar discurso de ódio, então temos que ter cuidado. Dá aquela resposta aí em cima do muro. Aí o cara vai fazer a segunda pergunta, porque obviamente ele fez a primeira pergunta pra preparar o terreno e fazer a segunda. Quando o cara vai fazer a segunda, o Charlie Kirk manda cortar o microfone dele e fala: não, você só tinha direito a uma pergunta e eu já te respondi. Sabe, ele começa nesse nível, cara. Ele começa a não deixar os caras falar. Ele faz um negócio que ele separa em duas filas. E aí, tipo, quando ele percebe que o próximo cara de uma fila é alguém que vai fazer pergunta que ele não vai saber responder, porque o cara tá com uma camisa, alguma coisa assim, que ele identifica, ele muda pra outra fila e fica tentando não deixar os caras falarem. Começa a expulsar os caras de palestra e não deixar nem entrar. Ele começa a se proteger muito e, tipo, ele faz isso... Ele tem 10 palestras diferentes. Na nona, ele já arrumou uma forma de se proteger. Na nona, ele já tá safe. Mas as 9 primeiras, as 8 primeiras, quer dizer, é só ele suando, passando um paninho assim na cara e não sabendo responder nada, encerrando, tipo, vai ter 1h30 de pergunta. Com 30 minutos, ele encerra e falou: galera, sinto muito, mas eu vou ter que ir embora. E abandona. É muito bom, cara, é muito bom. Sim, aí ele começa a colocar gente da própria organização dele pra fazer pergunta, fingindo que é a plateia. Pergunta que claramente aí... ele decorou a resposta, ele levanta e dá uma puta resposta bonita assim, e aí todo mundo começa a vaiar porque o cara percebe que ele fingiu que ele tava respondendo na hora. Exato. Não, e outra, teve uma que eu ri muito, que é uma que ele fez uma palestra com o Don Jr., o filho do Donald Trump, e aí um cara chega na plateia com o filho do Donald Trump do lado dele e pergunta assim: por que você não quer debater o Nick Fuentes? Aí a plateia inteira começa a, tipo, gritar e aplaudir. Nossa, é muito bom, cara. Ele... Enfim. Não, pode continuar. Não, por favor. Uma outra coisa muito boa também, nesse primeiro que você falou, esse é o mais... Se você procurar Nick Fuentes Culture War, eu vou deixar o vídeo na descrição, aqui é mais fácil, você pode assistir. Mas o negócio muito bom desse primeiro é que a cena inteira é maravilhosa, porque ele tá falando sobre conservadorismo e o conservadorismo do futuro. Aí o convidado dele, o cara que tá sentado do lado dele, é um negro gay. E aí ele começa a responder perguntas e tenta levar o tempo todo pra racismo e pra homofobia. Tudo que ele vai falar, ele tenta colocar nisso. Os caras fazem perguntas, tipo, como o sexo anal vai salvar os Estados Unidos. Aí ele fala: não, eu vou deixar o homem gay responder isso. Aí o cara vai lá e dá uma resposta lacradora. Tudo ele tenta levar pra questão racial ou sexual, pra tentar colocar essa peste em cima dos caras, que eles não são conservadores de verdade, porque eles são todos racistas, homofóbicos e tal. Só que os caras estão muito bem preparados, então o que acontece? Alguém faz uma pergunta, e aí ele vai lá e dá uma resposta lacradora, e aí o cara manda um: tá, mas não foi isso que eu perguntei. E o cara só refaz a pergunta. Aí ele dá outra resposta lacradora, aí o cara: tudo bem, mas isso não foi o que eu perguntei. E aí ele não tem como fugir, e ele fala: eu já te respondi, sai daqui, você já teve a sua resposta, próximo. Maravilhoso. É muito bom. Não, e o Nick Fuentes, gosto você dele ou não, ele foi muito inteligente em falar para os caras se preocuparem com óptica, entendeu? Tipo, ele falou para todo mundo aí, tipo, bem vestido, de terno, tipo, não fazer perguntas, tipo, muito absurdas, entendeu? Tipo, perguntar de holocausto, essas coisas. Ele falou, tipo, sejam certeiros e sejam ópticos, entendeu? Isso foi o que realmente bombou o negócio. E, enfim, e não chegou no final. O Nick Fuentes tava, tipo, no final, depois de tudo isso, o Nick Fuentes foi, sei lá, pegar uns 2, 3 mil viewers ao vivo no YouTube pra, tipo, 6, 7, 8 mil, entendeu? E o Então esse principal, ele momento dele foi tirou o muito bom. público desses caras. Esses caras que estavam falando pro Exato. conservadorismo e tendo um discurso de esquerda, E o negócio. saíram de lá e foram ouvir pessoas realmente conservadoras. Exato, e o negócio foi, tipo, e o negócio tomou uma atração muito grande, porque depois disso, o Ben Shapiro fez uma palestra sobre o Nick Fuentes de 40 minutos, entendeu? E aí o Nick Fuentes chamou ele pro debate, ele, tipo, ignorou ele completamente. E aí, isso tem legendado no meu canal lá, você procura, tá no vídeo do Arquétipo da Serpente. O Nick Fuentes foi barrado de uma convenção de conservador, aí ele tá lá fora conversando com os caras, e chega quem? O Ben Shapiro. É muito bom essa cena, tipo, o Nick Fuentes vai andando na direção deles. Ele fala, Ben! E aí, beleza? E aí o Ben Shapiro, tipo, pega o filho dele no colo, assim, se esconde atrás do filho dele e sai correndo, velho. É muito engraçado. Enfim. Depois disso, o Turning Point USA perdeu toda a credibilidade. Ninguém mais assiste os caras. Os caras, tipo, perderam, sei lá, toda a audiência deles pro Nick Fuentes. Não O Nick fazem Fuentes foi mais banido de. nada público porque eles têm medo de acontecer a mesma coisa. Então é só evento fechado, Exato. reunião fechada. Eles têm medo de pergunta agora. E eles perderam, tipo assim, eles perderam apoio do Trump praticamente. Porque o Trump nem fala mais deles, falava bastante antes. E agora o Trump tá dando retweet no movimento do Nick Fuentes, lá, o America First. Enfim. É isso aí, cara. O Nick Fuentes ganhou essa. Olha só, vai ter uma galera aí que vai perguntar certas coisas do Nick Fuentes aí, que realmente tem problemas aí, entendeu? Não vou defender o cara nessas coisas. Tipo, aquela coisa da live com o Catboy, isso aí não foi legal, não. Mas, enfim, o tema central é a briga política da geração. E acho que a gente abordou muito bem isso aí. Grande episódio, hein, cara? Acho que foi um dos melhores episódios mais completos já gravados aqui. Uma última coisa, a gente encerra. Eu tenho uma falta de esperança muito grande no futuro. Assim, eu não consigo desistir. Eu não consigo chegar e falar, não, então foda-se, vou cair no niilismo, nada faz sentido, vou ficar em casa o resto do tempo. Então, eu continuo tentando, continuo fazendo o tipo de conteúdo que a gente faz para tentar levar isso aqui para mais gente. Continuo falando sobre a ideologia, continuo acreditando nela. Continuo tendo uma fagulha de esperança, mas sem esperar nada em troca. Tipo, para mim, honestamente, não tem mais saída. Acabou. A última esperança da humanidade foi na Segunda Guerra Mundial e quando o lado deles venceu, acabou. Não tem mais para onde ir. Qualquer tipo de movimento nacionalista que surja, qualquer tipo de coisa que fique grande, vai ser destruída imediatamente pelo globalismo. É a minha forma de ver o mundo. Tipo, eu não vejo esperança. Eu acho que você não tem que desistir, você tem que continuar tentando, é a sua obrigação continuar tentando, mas não vejo esperança, não. Qual é a sua visão sobre o mundo, considerando que essa geração que a gente falou é a geração do futuro, que as e-girls serão as mães do futuro, que os trappers serão os pais do futuro, considerando que essa turma vai liderar o mundo daqui a um tempo. Qual é a sua esperança? E pro ouvinte que tá triste agora, pensando que não tem mais saída, qual é a sua palavra para ele pra gente encerrar? Bom, eu, pelo andar da carruagem, eu concordo com tudo que você falou aí. 100%. Então, já era, já perdeu no século XX, não tem volta. Questão é, você tá vivo, você pode fazer um monte de coisa. Você é um ser humano. Parece tosco o que eu tô falando, mas. E você tem o poder. A questão é, você não tem como salvar o que tá acontecendo aqui. A sociedade já era. Como eu disse de novo, já perdemos. Mas, olha só. A geração atual. Ela vai ter, que a gente falou, os millennials tiveram muito poucos filhos, e a geração atual vai ter menos ainda, com essas e-girl aí, tendo overdose de anticoncepcional. Você acha que elas vão ter muito filho? Claro que não. Questão é, amigo, você pode resiste a isso, né? Eu odeio ter que concordar com o Varg, mas eu acho que a visão dele é uma visão boa nessa questão. A solução tá em você sair da cidade, em você tentar ter uma família longe da cidade, porque as cidades vão ruir e essas pessoas vão ruir com a cidade, entendeu? Eu não acho que... Eu acho que se você estiver longe da cidade, você... você vai sofrer as mesmas consequências que quem tá, tipo... Quem tá em São Paulo, entendeu? Você não vai ver uma girl plantando cenoura, tá entendendo? Sim. Então, eu acho que a solução é, se você quer uma esperança, eu acho que é você buscar uma vida rural, certo? Nacionalismo rural. Okay? Nacional ruralista. Nacional caipira. E você simplesmente, sei lá, buscar ser melhor. Mas não existe solução política. Nada como aconteceu antes vai acontecer de novo. Okay? Isso, quem acredita nisso é tipo wishful thinking, entendeu? Não é a realidade. Essa é a minha opinião. A definição do Évola de pé entre as ruínas é perfeita pra isso. É, de pé entre as ruínas. É o que sobrou. De pé entre as ruínas. A gente já tá nas ruínas. Agora... Sabe quando você vê aquelas imagens da Alemanha na década de 40, da Itália se reerguendo, o país inteiro acreditando no ideal e você, putz, é bonito, queria que o Brasil fosse assim? Então, não vai ser, infelizmente. É muito difícil chegar perto daquilo. Não. Vamos lá, os caras vão ficar putos comigo agora. Não, eu até entendo os caras que, tipo, acreditam numa revival de certos movimentos em certos lugares. Agora, no Brasil, meu amigo, faça favor, né, velho? Nacional-pardismo é forte aqui no Brasil, hein? Não, já viu o brasileiro médio? Você acha que o brasileiro médio vai acordar pra alguma coisa? Faça favor, mano. É, isso é foda, cara. Isso é uma coisa que eu falo aqui também sempre, o pessoal fica bravo. Fica, não, temos que... O Brasil, tipo, a nossa herança cultural, se a gente for voltar às origens, é índio, cara. Que é um puta bagulho fudido. Tipo, quem olha pra índio e sente qualquer tipo de grandeza, qualquer tipo de motivação, não dá. Tipo, não dá pra você comparar o que aconteceu na Itália, que os caras tinham os romanos, com índio. Exato. A gente vai inspirar o que nesses caras? Puta, não tem como. Outra coisa. Ó, o Carlos Alberto Sanches, não sei se você conhece, vale a pena fazer um podcast com ele também. Ele falou uma coisa, uma vez que eu tava numa live com ele, muito boa, cara. Que é tipo, o Brasil é um país moderno construído na modernidade. Exatamente isso, cara. Você quer buscar ser tradicionalista num conceito moderno construído na modernidade? Não vai dar certo. Entendeu? O problema lá fora é que os caras não conseguem voltar à tradição, eles querem voltar e não conseguem. A gente simplesmente não tem tradição. A gente teria que criar do zero. Exato. Exato. E eu duvido muito que o cara que passa com o gol quadrado tocando funk vai fazer isso. Entendeu? Eu falei isso numa live outro dia, eu tava conversando com um amigo meu que é meio integralista, sabe? Aí ele tava gravando um áudio. Cara, qual assim... é o shape do seu amigo integralista? Só pra gente ver se um preconceito que nós temos aqui é válido. O cara é magrelo? Ou é shapeado? É tipo, skinny fat, entendeu? Ah, nossa, que coincidência. Average. Integralista tipo... médio. É, ele não tem. Tipo, não é nem magro nem gordo, entendeu? Mas enfim, pode continuar a história. Enfim, ele tava falando esse negócio, tipo, não. Não tem nada a ver. Aí na hora que ele tava falando isso, ele tava gravando áudio, passou um carro tocando funk atrás. Eu falei, tá aí seu argumento, ó. Vai lá, integralista. Para o carro do maluco e conversa de integralismo com ele lá. Vou lá explicar pra esse cara que o Brasil foi grande antes da República. Vai lá citar Gustavo Barroso pra esse cara aí. Tipo assim, tem certos movimentos aí de terceira posição crescendo, tipo na Grécia, entendeu? O Golden Dawn e tal. Mas, tipo, é a Grécia que a gente tá falando. É a Grécia, entendeu? Não é o Rio de Janeiro. Tá entendendo? Uhum. Então, essa é a minha opinião, cara. Nos países onde surgiu alguma coisa sem essa herança, a Romênia, por exemplo, eles conseguiram ter a Guarda de Ferro, conseguiram ter o legionarismo, e não tinha uma tradição medieval, alguma coisa assim, pra retornar. Só que eles tinham uma coisa que também não tem no Brasil, que é algo maior que junta a nação. No caso da Romênia, era o cristianismo. Então, a guarda era toda baseada no cristianismo. No Brasil não tem nem isso, cara. Tipo, até o nosso cristianismo é um cristianismo zoado. É cristianismo de ir na igreja uma vez por ano e comer traveco e fazer coisa errada. Mas você vai na igreja uma vez por ano só pra pedir perdão e voltar a fazer coisa errada. É completamente acabado o país. Outra, mesmo na Romênia, você ainda tem tipo, a história, tipo, os dácios, entendeu? Ainda tem uma, uma certa história do mundo antigo. Fodendo o Conde Drácula pra ter de exemplo. Exato, tem um tipo, Vlad Tepes. Eu fui mais volta no tempo ainda falar dos Dacios, né? Tipo, enfim, os caras literalmente inventaram uma arma que é a Fox, entendeu? Então, enfim, não acredito em solução nenhuma pro Brasil, entendeu? Se você quer ficar no Brasil, vá pro campo. Se você quer sair do Brasil, sei lá o que você vai fazer. É com você, não é comigo. E outra coisa também que entra na frase que eu acabei de falar. O Brasil é individualista. É um país individualista de individualistas, entendeu? Os caras ficam nessa ilusão que o Brasil é coletivista. Nunca vi isso, cara. Enfim. Muito bom, cara. O ouvinte ficou agora com essa dose de Black Pill pra terminar. Tô usando muito tempo. Eu fico vendo um vídeo de MGTOW pra zoar os caras. E eu fico usando os termos depois, cara. Eles devem achar que eu sou MGTOW também. Mas esse MGTOW, os MGTOW roubaram esses termos aí, viu? É, a Red Pill foi roubada deles, claramente. Mas eles criaram coisas maravilhosas como a Honk Pill, que é uma criação que só gênios poderiam criar. Eles roubaram isso também. Honk Pill também é roubado? Claro que é roubado. Cara. Caralho, não tinha ideia não. O Honkler não tem nada a ver com o MGTOW, pô. O negócio surgiu no Poe há muito tempo. Porra, pensava... Enfim. Pensava que tinham criado alguma coisa, mas pelo visto não. Só pegaram coisas de fora e deixaram mais mongol. Exato, velho. Black Pill também, não. É tipo, é tudo pegar de fora, velho. Zero originalidade. Aí, ó. Já deixei os integralistas bravos. Terceira posição, integralista. Agora os MGTOW também, ó. Viriato, fala do seu canal pros ouvintes agora. O cara que chegou até aqui. O 4% que chega no final dos vídeos. E gostou do que você falou. O 4%. Acho que os caras chegaram até aqui já conhecem. Mas assim, pra quem não conhecer, qual é o seu canal aqui no YouTube que você produz lá? Convido o pessoal pra conhecer depois desse episódio. Eu faço uns vídeos interessantes. Basicamente, eu resumo muita coisa. Eu tento falar o máximo em sei lá, 10 minutos. E é isso aí, cara. Vai atrás lá. Você falou mais hoje nesse podcast aqui de 3 horas do que no seu canal inteiro na história dele. Todos os vídeos. Provavelmente. Provavelmente. É isso, cara. Muito obrigado. Obrigado pra você que ouviu. E procurem lá Based Viriato no YouTube. Tá lá nos canais parceiros do Menefrego. Você consegue encontrar na nossa página principal. Deixar aqui na descrição também. Recomendo a todos vocês que é um ótimo canal. E é o canal perfeito pra você mandar pro seu amigo que concorda um pouco com as ideias, mas não é realmente NS, você manda. Olha que coincidência esse vídeo aqui que fala sobre um certo povo que domina a mídia. Manda um vídeo lá do Viriato que funciona muito bem. É o vídeo perfeito pra isso. Menefrego Podcast, até semana que vem.